em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Brasil! Bom dia, meus amigos ligados, conectados à Jovem Pan em todo o Brasil. Sequência da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Arena Independência, Belo Horizonte. Dentro de instantes, 11 horas da manhã, a bola vai rolar. Tem América Mineiro e Flamengo no Campeonato Brasileiro. E você ligado, conectado à Jovem Pan em todo o Brasil, vai curtir comigo no AM 620 da Rede Jovem Pan, nos nossos canais no YouTube, Jovem Pan Esportes, Jovem Pan News, no Panflix, em todas as plataformas. A emoção que não para no futebol do Brasil. Desejando desde já um ótimo domingo de futebol para você. Depois de um sábado de derby, de clássico paulista, com vitória do Corinthians contra o Palmeiras por 2-1, do confronto do líder do Campeonato Brasileiro, Galo, enfrentando a equipe do São Paulo do Morumbi, e o empate sem gols em 0-0. Portanto, teremos hoje, depois de América e Flamengo, transmissão da Jovem Pan às 16h, de Juventude Santos, com o timaço da Jovem Pan rolando a bola para você. 18h15 tem transmissão de TV aqui no canal de esportes da Jovem Pan do YouTube. Atlético Paranaense Grêmio, jogo transmitido para membros do canal de esportes Jovem Pan, da opção torcedor fanático, por R$24,99. Todos os jogos do Atlético Paranaense em casa, na Arena da Baixada, para o território nacional. E você vai curtir pela Jovem Pan para todo o Brasil. Com Loja 100, a bola rola para América e Flamengo já já. Amanhã nas Lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista, ou 10,89 sem juros nas Lojas 100. Então vem comigo, Brasil. Vamos girar o timaço da Jovem Pan com as principais informações de América e Flamengo. Não sem antes pedir para que você deixe um like na transmissão da Jovem Pan, curta a nossa transmissão, compartilhe a transmissão transmissão de América e Flamengo aqui do Jovem Pan Esportes, no Jovem Pan News, nos nossos canais no YouTube aqui da Jovem Pan, e vem com a gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Deixa eu começar trazendo os primeiros destaques para América e Flamengo. O mandante é o América, para o povo de Minas Gerais curtindo o futebol da Pan. Manchete do América, Guilherme Silva. Olha, José Manuel de Barros, o América chega com 4 jogos sem derrota. São 2 vitórias contra Ceará e Atlético Paranaense e 2 empates com Corinthians e São Paulo. Com isso, a equipe saiu da zona do rebaixamento. Aparece agora na 16ª posição. É o primeiro time fora do Z4. Para a partida de hoje, o único desfalque é o lateral direito Eduardo, que foi diagnosticado com um tumor ósseo na perna esquerda. E um detalhe de agora há pouco é que teve confusão lá na Arena Independência por conta das camisas, né? Quem vestiria o uniforme branco? Teve uma confusão nos vestiários. Flamengo e América queriam jogar de branco e neste momento a CBF deu ali um parecer. Segundo a CBF, quem joga de branco hoje é o Flamengo, José Manuel de Barros. Muito bem, Guilherme Silva, manchete do América na abertura da jornada esportiva da Jovem Pan. E agora vamos de Mengão, a manchete do Flamengo, Rafael Tebas. É isso mesmo, José Manuel de Barros, ouvinte internauta. Bom dia para todos vocês, bom dia também Bruno Prado e Guilherme Silva. Atenção, Flamengo escalado para enfrentar o América Mineiro. E hoje com um time alternativo, quase reserva, porque na próxima quarta-feira tem jogo muito importante contra o Barcelona pela Copa Libertadores da América. Diego, no entanto, está confirmado, Bruno Henrique vai para o jogo, e aí é mais ou menos isso. William Arão, também dos titulares, também está confirmado, e o centroavante Pedro, né, camisa 21, terá mais uma chance na equipe do Mengão, que portanto joga hoje com a camisa branca, Zé Manuel. Muito bem, Rafael Tebas, comentarista da Pan pro jogo. Alteração aqui na sai Mauro Betting e vem Bruno Prado, que vai comentar América e Flamengo para todo o Brasil aqui pela Jovem Pan. É o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contra aquele que é o primeiro fora da zona do rebaixamento do Campeonato Nacional. Jogo importante para as duas equipes. Bom dia, Bruno. Bom dia, Zé Manuel. Bom dia a todos. Jogo importante, sim. Ontem o líder do campeonato empatou, o vice-líder perdeu. E o Flamengo tem a oportunidade de tentar recuperar a derrota para o Grêmio no domingo passado, né? Isso pensando no Campeonato Brasileiro. Ainda tem uma distância grande para o Atlético. E um tropeço hoje vai deixando o Flamengo numa situação difícil, mesmo com jogos a menos, né? Que muita gente considera os jogos a menos como 6 pontos, e não é bem assim. E também não dá para saber nesse calendário caótico quando esses jogos serão realizados. E quando eles forem realizados, ainda vai dar para correr atrás ou já vai estar uma diferença muito grande? Então você tem que reagir o mais rápido possível, não deixar essa distância enorme, contando com eventuais 6 pontos de jogos atrasados. Então é um jogo importante para o Flamengo, mas está muito desfalcado, né? Isso pesa bastante. O Flamengo titular é muito forte. Quando tem algumas ausências, o time acaba sentindo, mesmo com boas peças de reposição. Deixa um like, curta a transmissão da Pan do YouTube, compartilhe a transmissão de América e Flamengo aqui pela Jovem Pan para todo o Brasil. Já já a bola vai rodar. Estamos aqui no Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, no Panflix, no AM620 e na rede Jovem Pan, esparramando o som do futebol para todo o Brasil. Ontem, dia de clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro, teve Corinthians e Palmeiras. Vamos falar do jogo de ontem. Kaique Silva vem aí, vai trazer os detalhes, trazer informações sobre Corinthians e Palmeiras. Depois de muito tempo, o Coringão venceu o Palmeiras. Fala, Kaique Silva! Abraço para você que se liga na Jovem Pan. Fim de papo por aqui na Arena do Timão, noite de Roger Guedes. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a lei do ex. E o Roger Guedes mostrou isso aqui nesta noite na Arena do Timão. Vitória por 2-1, jogo suado, mas no finzinho do jogo, a habilidade do Roger Guedes falou mais alto. Foi para cima do Gabriel Menino, deu uma linda finta e mandou a bola no ângulo. Um golaço, sem chance para o Everton, nem mesmo o goleirão da seleção brasileira conseguiu chegar nessa bola. Vitória do Timão, derrubando uma invencibilidade contra o time do Palmeiras. O time do Corinthians não vencia há 7 jogos. Derruba uma invencibilidade muito grande diante do seu maior rival. Fim de papo por aqui. E depois do jogo, o dono da partida falou com a imprensa. Roger Guedes fala e você ouve aqui na Jovem Pan. Cara, estou muito feliz, primeiramente pela vitória. Minha primeira vitória no Corinthians, então estava querendo ganhar primeiramente, ainda mais um clássico, o peso que é, um dos maiores clássicos do Brasil, então é muito bom ganhar do Palmeiras aqui dentro de casa, que é um clássico muito bom e muito feliz que os dois gols também ajudaram a minha equipe. Tá aí, portanto, a palavra de Roger Guedes, atacante do time do Corinthians, que agora já tem 3 gols com o manto alvinegro recém-contratado. Contratação que já vai mostrando que valeu a pena tanta expectativa criada em cima dele. Quem também falou com a imprensa depois da partida foi o técnico Silvinho, que vinha pressionado, mas agora ganha uma sobrevida, um respiro, um alívio depois dessa vitória diante do maior rival. Eu acredito que o jogo foi, pelo menos dos últimos que nós tivemos e vimos, foi um dos melhores jogos. E feliz porque eu nasci no clube. Sei o quanto representa vencer um derby e o nosso torcedor merece. Merece domingo passar bem, desfrutar, alegrar por a camisa. Tá aí, portanto, o técnico Silvinho. Um abraço para você que se liga na Jovem Pan, na Jornada Esportiva. E aqui são as informações do Corinthians. Todas as novidades do Timão, você sabe, é claro, é aqui na Pan. Daqui a pouco tem informações do Palmeiras também, que agora está ligado na terça-feira. Atlético Mineiro e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. A mais completa cobertura para o rádio do Brasil, aqui também nos canais da Jovem Pan, rádio que virou TV. Tudo de Atlético Mineiro e Palmeiras na próxima terça-feira, o dia inteiro de muita informação e opinião para você. Mais tarde tem Juventude Santos na sequência do Campeonato Brasileiro. Para falar do Peixe, para falar deste jogo, o meu amigo Diogo Mesquita está vindo aí, pois não, Diogo? E o Santos entra em campo nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Fábio Carille busca sua primeira vitória como treinador da equipe. Por enquanto, 3 partidas, 2 empates e 1 derrota para o treinador no comando do Peixe. São 7 partidas do Santos sem uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. A situação é bastante difícil. Carlos Sanches, ele que volta à equipe titular nesse domingo, na partida contra o Juventude, falou sobre esse período que a equipe teve de uma semana inteira livre para treinar, para sim conseguir entender os ensinamentos do treinador Fábio Carille. Importante, né? Adaptarnos rápido a la idea de sistema que quiere Carrelli. Bueno, nada, primeramente siempre está a disposición y hacer lo mejor de nosotros para que esta fase ruin pase rápido y podamos encontrar los 3 puntos que estamos procurando hace tiempo. Y nada, con trabajo y con dedicación podemos hacer grandes shows domingo. Sabemos que va a ser importante para nosotros. E a partida é de 6 pontos para o Santos. O Juventude tem 23 pontos, está na zona de rebaixamento, enquanto o Peixe soma 24 e pode até cair para a zona da degola em caso de uma derrota nesse domingo. Obrigado, Fausto Favara vai transmitir da Pan, Juventude Santos, 16h, a bola vai rolar e você curte o futebol pela Jovem Pan, 18h15, transmissão de TV aqui no canal de esportes da Jovem Pan, no YouTube, imagens do jogo para Atlético Paranaense e Grêmio, alô torcedor do Furacão, alô torcedor do Tricolor Gaúcho, do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, jogo, transmissão com imagens do jogo exclusivo para membros do canal de esportes da Jovem Pan. Jovem Pan Esportes na opção torcedor fanático por R$ 24,99 por mês. Você tem acesso a esse jogo e a todos os demais jogos do Campeonato Brasileiro até o final do Campeonato Brasileiro deste ano na Arena da Baixada para o território nacional. Vamos escalar os times da Jovem Pan. Está chegando a hora do jogo na Arena Independência em Belo Horizonte. Para a Loja 100, amanhã nas Lojas 100, Moto E7 XT 2095, 32 GB, só 890 à vista ou 10 de 89 sem juros nas Lojas 100. Posso pedir o América, Guilherme Silva? Preparado, América Mineiro escalado pelo técnico Wagner Mancini. Flamengo também está pronto aí, né, Tebas? É isso mesmo, o Flamengo também pronto, escalado pelo técnico Renato Portaluppi. Muito bem, meus amigos, vamos começar com o América. Atenção, Brasil, a Jovem Pan escala o América para você. Vem comigo, Guilherme Silva. O América, definido e escalado pelo técnico Wagner Mancini, vai a campo com o goleiro Matheus Cavicchioli, camisa número 1. A defesa para 29, Patrick, a dupla de zaga, Eduardo 3 e o 45, Ricardo Silva. com o 66 Marlon fechando ali o sistema de defesa, vai na lateral esquerda. No meio campo, ele tá de volta, Lucas Cal, não jogou contra o São Paulo por força contratual, tá de volta ao camisa 21 do América. Também no meio, como volante, o 8 Juninho. 10 para Ademir, 99 para Mauro Zarate e o 11 Felipe Azevedo fechando o meio campo. No ataque, 13 para Fabrício Daniel, centroavante, que também retorna ao time após se recuperar de Covid-19. Repeteco do América, o Coelho com Matheus Cabicchioli, Patrick, Eduardo, Ricardo Silva e Marlon, Lucas Cal, Juninho, Ademir, Mauro Zarate e Felipe Azevedo com o centroavante Fabrício Daniel. No banco de reservas, o técnico Mancini tem Jori para o gol, também Diego Ferreira, Anderson, Zé Ricardo, Alan Ruschel, Ribamar, Rodolfo, Alê, Isaac, Juninho, Valoura, também aqui o Ian Sassi e o Marcelo Toscano. Esse é o time do América Mineiro, José Manuel de Barros. Beleza, Guilherme Silva, escalado, confirmado, América. E agora, atenção, torcida rubro, nação rubro-negra em todo o Brasil. Você ligado aqui na Jovem Pan, vamos escalar o Flamengo pra você. Aí o Mengão, a Pan escala o Flamengo pra você, Rafael Tebas. Com o hino mais bonito do mundo, Flamengo escalado, confirmado pelo técnico Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. E hoje com um time alternativo, um time quase reserva, vai assim a campo o Flamengo, porque tem jogo muito importante na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Mas hoje também é muito importante, o Flamengo pode colar no Palmeiras, que é o segundo colocado. Gabriel Batista, o goleiro, 22. Mateuzinho com a 34, Gustavo Henrique com a 2. Léo Pereira com a 4, René veste a 6 na esquerda. Meio de campo, William Arão com a 5, Thiago Maia com a 8, capitão pouco à frente, Diego Ribas com a 10, Vitinho com a 11 e aí no ataque, Bruno Henrique, 27, o centroavante é o Pedro hoje. Vamos ver o Pedro titular no Flamengo com a camisa 21. Repassando o Flamengo, Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René. Meio de campo com William Arão, Thiago Maia, Diego e aí mais à frente. De um lado Vitinho, do outro Bruno Henrique e o centroavante é o Pedro, camisa 21. Portanto, o Gabigol está fora do jogo. O Renato Portaluppi, o Gaúcho, claro, é o técnico do Flamengo. Ele vai ter no banco de reservas o César, o Hugo, Rodinei, Bruno Viana, Ramon, João Gomes, Lázaro, Andréas Pereira também no banco de reservas. O Michael, o Kennedy e o Vitor Gabriel, todos no banco de reservas. Muito bem, vários titulares nem viajaram para Belo Horizonte. Arbitragem do jogo em BH. Apita o jogo Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva e Michael Stanislau. Toda a arbitragem do Rio Grande do Sul, assim como o VAR, o árbitro de vídeo comandado por Daniel Nobre Pins. O quarto árbitro é o Michel Patrick Costa Guimarães. Essa arbitragem definida para América e Flamengo, José Manuel. Muito bem, meus amigos, 10 da manhã, mais 56 minutos, dentro de 4 minutos vai começar o jogo, vai rolar a bola. Vou pedir para o Guilherme Silva confirmar os resultados de ontem, na abertura desta rodada do Campeonato Brasileiro e a sequência da rodada neste domingo. Pois não, Guilherme? Vamos lá, José Manuel, a rodada começou com Ceará 1, Chapecoense 0. Corinthians 2, Palmeiras 1, o empate 0-0 entre São Paulo e Atlético Mineiro, os jogos de ontem. A bola rola agora às 11 horas para América Mineiro e Flamengo, transmissão aqui da Jovem Pan, com esse grande time, né? Também às 4 da tarde, os jogos para complementar, né, este domingo de Campeonato Brasileiro. Às 4 horas tem Fluminense e Bragantino no Maracanã, no Beira-Rio, Internacional e Bahia. E lá no Alfredo Jaconi tem Juventude e Santos. Juventude e Santos, transmissão aqui da Jovem Pan com a narração do Fausto Favara. Às 18h15, dois jogos para fechar o domingo. Sport e Fortaleza, lá na Arena de Pernambuco, e na Arena da Baixada, jogo com imagens aqui na Jovem Pan, Atlético Paranaense e Grêmio, narração do José Manuel de Barros. Para quem for membro do canal, vai acompanhar o jogo com imagens a partir das 5h15 da tarde. A bola rola às 18h15. E às 8h30, aí sim, para fechar de vez, tem Atlético Goianiense e Cuiabá, lá no Antônio Ascioli, os jogos dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, José Manuel. O G6 do Campeonato Brasileiro, como é que está, Guilherme? Tem o Atlético Mineiro líder com 46 pontos, Palmeiras é o segundo colocado com 38, o Flamengo vem logo atrás com 34 pontos e o Fortaleza fecha o G4, os times que vão direto para a Libertadores da América. Fortaleza tem 33 pontos, o Bragantino é o quinto colocado, também com 33, e o Corinthians com a vitória também tem 33 pontos na sexta colocação. Acho que dá tempo também do Z4, né, Zé? Pois não. Vamos lá, o Z4, a zona do rebaixamento, Juventude é o primeiro, com 23 pontos, o Grêmio está tentando sair, tem 22, é o 18º, o Sport aparece na vice-lanterna com 17 pontos, e a Chapecoense, a lanterninha, 10 pontos apenas em 22 jogos, muito pouco, né? E o América, adversário do Flamengo, como eu disse agora há pouco, é o primeiro time fora do Z4, com 23 pontos, José Manuel. Muito bem, jogo importantíssimo, Bruno Prado, para a equipe do América. Ele pode ganhar até, pode chegar lá, em caso de vitória, ao 13º lugar, ganhar 3 posições do campeonato. E o Flamengo está naquelas contas, né, de ganhar todos os jogos para ficar, com o empate do Atlético Mineiro com o São Paulo ontem, de ficar a 3 pontos do Galo. Voltar a ter aquela condição de, num confronto direto, depender só dele para atingir a liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, tem que ganhar hoje, e os jogos atrasados contra Atlético Paranaense e Grêmio, que serão fora de casa. Palmeiras perdeu ontem, enfim, o Flamengo, que é o terceiro, vai aí tentando se aproximar ao segundo colocado, que é o Verdão, na classificação do Campeonato Brasileiro. Bruno Prado. É, o Flamengo, ele, claro, está na briga pelo título brasileiro, né? Mas para estar numa briga real, uma briga assim próxima, ele tem que vencer hoje, né? Tem essa distância de 12 pontos, 3 jogos a menos neste momento que o Galo, né? Porque vai jogar agora. Mas, como eu falei, não dá para ficar contando com isso, né? O campeonato vai se desenhando a cada jogo. E o Flamengo vai descontar lá na frente esses jogos. O Flamengo tem outras competições, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, que o Galo também tem, mas o Galo já tem essa vantagem nos pontos no Campeonato Brasileiro. Então o jogo de hoje é fundamental pro Flamengo, né? Aquele tropeço contra o Grêmio em casa na semana passada pode custar caro, né? O Flamengo tem que recuperar hoje esse resultado. Muito desfalcado, né? Alguns jogadores preservados, outros machucados. Eu tentaria colocar o melhor possível em campo, né? Mas o Renato, a comissão dele, tem as informações sobre a condição física de cada atleta, mas de qualquer maneira é um jogo importante, né? Essa rodada pode ser uma rodada decisiva do campeonato, uma rodada que o Palmeiras perde, que o Galo empata, e vamos ver o que o Flamengo vai fazer. É um campeonato que vai se decidindo a cada rodada, mas nesse momento o campeonato caminhando muito para o lado do Atlético Mineiro. O Flamengo vale se recuperar da derrota para o Grêmio, né? Naquele jogo do domingo à noite, né? Na rodada passada do Campeonato Brasileiro, jogando no estádio do Maracanã, pelo menos parcialmente, né? Já que o Atlético ganhou 1 ponto contra o São Paulo Futebol Clube, o Flamengo tinha perdido 3. O Galo perdeu 2, o Flamengo tinha perdido 3 pontos na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Galera que está chegando aqui, Esportize Metas, tornando-se um membro do Panático, do canal de esportes da Jovem Pan para Atlético Paranaense e Grêmio hoje. O Roger Contini está aqui, o Jean Godoy, bem-vindo ao torcedor Panático, Luísa dos Santos, Valmir Minoso, Júlia Garcia, seja bem-vinda também, Júlia, o João Maciel, o Vinícius Camargo, Arlan Carlos, Tomás Dias, o Eleandro Schwenk. Grande abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui ao torcedor Panático, e todos vão poder acompanhar com exclusividade a transmissão de Atlético Paranaense e Grêmio, jogo com imagem aqui, transmissão de TV do canal do esporte da Jovem Pan no YouTube. Às 17h15 começa a nossa transmissão com o Rafael Tebas, que estará ancorando a nossa jornada, a nossa pré-jornada, ao lado do Giovanni Chacon, e depois a narração do jogo, a transmissão da partida, né, com imagens para você entre Atlético e Grêmio. Pois não, Guilherme? Olha, José Manuel, uma informação, o jogo já está atrasado alguns minutinhos, né, 3 minutos atrasado, e isso por conta daquela polêmica do uniforme. O América teve que trocar o seu uniforme, já estava ali com o uniforme branco, teve que voltar aos vestiários para vestir o seu uniforme número 1, que é o uniforme tradicional verde e tal. E aí, por isso, a partida vai atrasar alguns minutinhos. Nesse momento o América entrou no gramado, vai fazer aquele pequeno aquecimento, então provavelmente atrase aí cerca de 5, 7 minutinhos por conta dessa polêmica, uma confusão ali gerada nos bastidores de Flamengo e América. Bom, eu vi aqui a alegação do Flamengo, né? Falou, não, quem tem que jogar de branco sou eu, com uniforme número 2, né? Porque o América, ele é o mandante, ele tem que jogar com uniforme número 1. Se quiser mudar, precisa comunicar 24 horas antes. E não fez o comunicado, né? O Flamengo bateu o pé. E como disse há pouco, o Guilherme, a CBF teve que intervir na situação ali, decretando que realmente o América teria que jogar com o seu uniforme número 1 e o Flamengo é quem jogaria com o uniforme branco. E só mais uma informação, José Manuel. Nas últimas duas partidas do América em casa, a equipe jogou de branco. Por isso que foi até difícil apaziguar a situação, porque o América bateu o pé, falou, não, joguei as últimas duas de branco, então eu quero também jogar de branco hoje. Bateu o pé, foi até os últimos minutos e mesmo assim não conseguiu obter um resultado favorável. Teve que mudar ali nos minutos finais, é. Alô, Paulo Roberto Pereira, bem-vindo ao Panático também. Está quase tudo pronto, o árbitro da partida é o Anderson Daronco. Jogadores do América fazem aquela roda final ali. Os do Flamengo estão posicionados e o árbitro da partida vai determinar nesse instante um minuto de silêncio. Você que está comigo aqui no canal de Esportes da Jovem Pan no YouTube, para acompanhar a transmissão desse jogo aqui com imagens da narração, dos comentários, das informações. Jogo Atlético e Grêmio, imagens do jogo mesmo. Da bola rolando no gramado às 18 horas e 15 minutos, com exclusividade para o torcedor fanático da Jovem Pan por R$ 24,99 ao mês, tendo acesso a todos os jogos que forem realizados na Arena da Baixada em Curitiba do Atlético no Campeonato Brasileiro para o território nacional. Hoje é Atlético Paranaense e Grêmio. 4 da tarde tem Juventude Santos pela Jovem Pan. E agora, em Belo Horizonte, apita o árbitro. A bola está rolando pelo Campeonato Brasileiro. Se liga na Pan. A emoção do futebol está no ar pela Jovem Pan. A rádio que virou TV. Simbora, meus amigos, estamos juntos em mais uma grande jornada esportiva aqui da Jovem Pan. Tem levantamento de bola para o meio do gramado, o América recupera a posse de bola, tentativa do Lucas Gal batendo mais à frente, a arbitragem já para marcar uma falta. Falta aqui do meio do gramado, é falta em cima do jogador do América, partida está paralisada na chegada do Vitinho, é falta marcada, é para o time mineiro fazer a cobrança. Comecinho de partida, minha gente, comecinho de jogo na Arena Independência em Belo Horizonte, preparando a cobrança aqui do meio do gramado, tomando distância para a batida, vem o Lucas Gal. Bateu dela solta do jogo do lado direito do campo. Recolhe aqui do lado direito. Vem Eduardo. Eduardo tentou bater mais à frente. Coloca a bola na ponta. Ademir. Ademir levantou lá para a entrada da grande área. Chegou perigosamente. Zárate tentou bater pro gol. Salva Gabriel Batista. Salva o goleiro do Flamengo. Chegada forte do América com muito perigo aqui pela direita. No lançamento aqui na ponta direita. Tava adiantado, tava impedido. Mas já deu trabalho para o goleiro Guilherme. Já deu trabalho, José Manuel. Chegada do América. Lançamento para a grande área. O Gabriel Batista foi bem, fechou ali os ângulos, conseguiu evitar que a bola entrasse no gol, mas se entrasse, a arbitragem marcaria o impedimento. Chegou o América, segue o jogo 0-0. Lá vem para o campo de ataque, tentativa do Flamengo aqui no lado esquerdo do campo. O Bruno Henrique escora de cabeça procurando o Pedro. Chega primeiro para fazer o corte aqui do meio do gramado. Recuperando outra vez a equipe do América. Lucas Cal tentou da direita. A bola voltou. Patrick domina aqui atrás. Volta a bola na grande área para o Matheus Cavicchioli. Matheus de pé direito, vira tudo. Aqui para o lado direito, vai chegar Matheusinho para a dividida. Melhor para o lateral esquerdo, Marlon. Bateu mais à frente aqui pela ponta esquerda. Vai se mandando para o ataque agora. Felipe Azevedo ganhou a jogada, chegou na linha de fundo, vai cruzar, levantamento para a boca do gol, afasta, tira de cabeça de qualquer maneira, Reni, escora e mete a bola pela linha de fundo, escanteio na direita para o América fazer a cobrança, Guilherme. Na primeira o impedimento havia sido marcado e agora o América chega de novo, Reni faz o corte, coloca a bola para fora, é escanteio, o primeiro do jogo a favor do América, vem ele na cobrança, o camisa 10, Ademir na bola, é o América tentando o primeiro gol. Na bola na parada, prepara Ademir para o levantamento de bola aqui para a grande área, desistiu do lance, lá vem cruzamento de bola para a boca do gol, comecinho de partida, lá vem bola para a grande área, pé direito, levantamento agora para o segundo pau, subiu Arão, meteu a cabeça, tirou, rebote aqui do meu Patrick, pé direito, bateu para fora, bola vai por cima do travessão, vai pela linha de fundo com tiro de meta. Deixa eu alertar que a galera que está chegando aqui, se tornando membro do canal de esportes da Jovem Pan, do Jovem Pan Esportes, para ver Atlético e Grêmio do jogo de hoje à noite, né? Tem, você precisa assinar a opção torcedor fanático por R$ 24,99. Tem também uma modalidade ali por R$ 7,99, que você tem vários conteúdos da Jovem Pan. Mas para ver o jogo, você precisa assinar a opção por R$ 24,99 para ter acesso à transmissão com imagens do jogo entre Atlético Paranaense e Grêmio de Futebol Porto Alegrense. É por mês esse valor e você vai ter acesso a todos os outros jogos também. Atlético e Flamengo, Atlético e Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, enfim, e o jogo de hoje, claro, Atlético contra o Grêmio e os demais jogos do Furacão dentro do Campeonato Brasileiro em casa por R$ 24,99 para que você tenha, o torcedor fanático por R$ 24,99 para que você tenha acesso a todos os jogos do Furacão da Arena da Baixada para o território nacional. E olha o Flamengo partindo para o campo de ataque. Thiago Maia recolheu, largou na direita, Vitinho chegou na linha de fundo, vai levantar na área, ajeitou mais atrás, coloca a bola com o Diego, dominou, lá vem o 10 do Flamengo, cortou pé direito, levantou para o segundo pau para o Bruno Henrique, Patrick de cabeça tirou, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Flamengo fazer a cobrança, Rafael Tebas. O Patrick foi fazer a cobertura, estava completamente sozinho, ninguém fala o ladrão, aí ele sozinho mesmo assim deu o escanteio para a equipe do Flamengo. Vem Flamengo, escanteio, Diego Ribas vai caminhando vagarosamente por ali, vai todo mundo para a área, Zé Manuel. Então é só completando a informação, você que assinou por R$ 7,99 precisa migrar para o R$ 24,99, para o valor de R$ 24,99 para ter acesso ao jogo com imagens. Muito bem, meus amigos, 40 minutos, 30 segundos para acabar o primeiro tempo, escanteio, Vitinho nela, meteu bola fechada, subiu o goleiro, Matheus Cavacchioli lá em cima, segura firme, Tebas. Subiu o Matheus, foi fácil, encaixou, já saiu jogando, despachou, mas saiu errado. Lá vem dominando o Flamengo, outra vez aqui do lado esquerdo, bateu na bola, soltando mais à frente agora, Thiago Maia bateu no adversário, foi para fora do gramado, é lateral para o Flamengo fazer a cobrança, comecinho de partida na Arena Independência em Belo Horizonte, América 0, Flamengo também 0, tá no YouTube comigo, deixa um like, curta a transmissão da Jovem Pan, compartilhe a transmissão de América e Flamengo, 0-0 e o sinal da Pan marcando 40 para terminar o primeiro tempo, lateral da esquerda vai para a cobrança, Rede tá pedindo um pouco mais à frente, agora Thiago Maia tá se mexendo, Pedro também, aqui longe da grande área, arremesso pra área pro René, ela quicou, o goleiro pegou, está saindo o Matheus Cavicchioli, vem para abraçar, vem para segurar com firmeza, e atenção meus amigos ligados, conectados comigo aqui na Jovem Pan, o tempo vai passando, a Jovem Pan contando o tempo que falta para você. Agora faltam 39 minutos e meio para o intervalo em Belo Horizonte. Placar da Pan do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. América 0, Flamengo também 0. Tamo junto, meus amigos. Bruno Prado e o começo do jogo em BH, América e Flamengo 0-0, Bruno. É um jogo aberto, né? O América ele não fica esperando o Flamengo. O América já criou as suas oportunidades. O Flamengo, até pela sua natureza, quando pega a bola, acelera. Esse é um time mais de aceleração do que de controle de bola, esse Flamengo do Renato. É um time que fica mais à vontade com espaço para correr, para acelerar, do que um time que roda a bola buscando um espaço. E na formação do Flamengo, né, o Diego e o Thiago Maia na mesma linha, né? O William Arão um pouquinho atrás, o Diego e o Thiago Maia juntos, lado a lado, e os pontas abertos, né? O Vitinho de um lado, o Bruno Henrique do outro, Pedro na frente, né? Um 4-1-4-1 no desenho, né? Não é um time com o Thiago Maia atrás como volante e o Diego como meia. Thiago Maia e Diego estão jogando na mesma linha. Dominando bola aqui no lado esquerdo do campo defensivo, outra vez carregando bola, Marlon vem levando pelo meio, Vitinho da marcação, ainda Marlon, Vitinho tomou dele, arrancando aqui pela meia direita, aí o Daronco para o jogo, marca falta, é falta para o América fazer a cobrança pertinho da linha divisória do gramado, dá joinha, curta a nossa transmissão do YouTube, chama o povo para curtir a transmissão de América e Flamengo, compartilhe com a família, com os amigos, os grupos de WhatsApp, pode ser até com a sogra, costumo dizer aqui, não tem problema, chama todo mundo aí para acompanhar América e Flamengo aqui nos canais de esportes da Jovem Pan, no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube e também no Jovem Pan News, que é o nosso canal de jornalismo que também está transmitindo o jogo, você do Panflix, muito obrigado, aplicativo gratuito da Jovem Pan com jornalismo, esporte, entretenimento. E vem Flamengo para o ataque, lançamento para o Pedro, dali soltou para o Henrique, por cobertura bateu, volta o goleiro para defesa, ele tenta um gol de placa para parar tudo em Belo Horizonte. Meteu por cobertura, deu tempo para o Matheus voltar e fazer a defesa. Ia pintando um gol sensacional, Rafael Tebas. Quase um golaço do Bruno Henrique, Zé Manuel. Ele dominou, olhou bem o goleiro adiantado e tentou uma cavada. E bateu bem na bola. Voltou a tempo o Matheus Cavicchioli e quase tomou o gol. Quase um gol fantástico do Bruno Henrique. Lá vem trabalhando aqui no campo defensivo, pelo lado esquerdo agora o Léo Pereira. Léo Pereira voltou aqui na grande área. No toque para o garoto Gabriel Batista. Gabriel Batista vai despachar, pé direito dela. Bateu aqui para o lado direito, errado, não deu para o Mateuzinho. Bateu muito atrás, o Mateuzinho já estava no campo de ataque. Bola para fora do gramado. Alô, Ricardo Penta, bem-vindo ao torcedor fanático da Jovem Pan. E lá vem para o campo de ataque, lado esquerdo agora partindo. A equipe do América vem com Azevedo, recupera a posse de bola. O Gustavo Henrique para o Arão, na direita Mateuzinho voltou. A bola aqui perto da linha de fundo, Gustavo Henrique, quando tentou levantar para o ataque, ele fez uma curva para o lado de fora do campo, voltou, mas aí não vale mais nada, movimentação já feita, tenta se mandar para o campo ofensivo na esquerda, vem Felipe Azevedo, tentou rolar pelo meio do gramado, procurava o toque agora, aqui no meio campo, tentativa para o Zárate, a bola foi tocada para fora do gramado, é lateral, lance manual da esquerda de novo para o América, lá vem o Coelho partindo para o campo de ataque, placar de 0-0, lateral cobrado, bola colocada aqui pertinho da linha de fundo, Fabrício Adiel vai tentar chegar brigando por ela, pressão da zaga do Flamengo, a bola saiu. Lateral de graça pro Flamengo fazer a cobrança aqui no campo defensivo. Galera que tá aqui no chat da Jovem Pan, deixa eu registrar aqui o Rogério, o... quem mais tá comigo aqui? O Mike, Tainara, grande abraço a todos vocês. André Luiz da Rocha, valeu demais. O Antônio Carlos tá ligado aqui no futebol da Jovem Pan, o Rodrigo Araújo, o Diogo Yamada. Valeu demais, minha gente. Tamo junto. E aqui vai a América pro campo de ataque. Bola da ponta esquerda. Cruzamento de bola pra boca do gol. Mauro Zanatti tentou bater de canhota pra fora. Passa a bola à direita. Vai pela linha de fundo. Chegada perigosa do América. No cruzamento da esquerda. O Mauro Zanatti dominou. Girou de canhota, mas bateu pra fora, Guilherme. É a segunda dele na partida. A primeira naquele lançamento que ele se encontrava em impedimento. E agora recebendo na grande área, fazendo giro e finalizando. Mauro Zárate finalizando para fora, o Gabriel Batista apenas acompanhou. Segue o jogo, tudo igual, 0-0. Agora é o Flamengo que vem pela direita. Atenção, Mateuzinho lançado, cruzou o segundo pau. Pedro bateu, salva o goleiro, sobrou na área. Vitinho vai, corta, Lucas Cão. Sobra a bola aqui do lado esquerdo, vem brigando Pedro. Evitou a marcação do primeiro, chega na recuperação aqui do campo defensivo. Eu dominando a bola, tenta partir. Agora Eduardo Bauerman abriu do lado direito. Na velocidade, vem para o ataque. Ademir, Ademir cortou pelo meio, levantou a cabeça. O Zárate pede um pouco mais à frente. Ele larga do meio para o Lucas Cão, outra vez. Meia direita, agora faz o passe. Vem Zárate, tenta enfiar da entrada da grande. Era a bola colocada aqui na ponta direita. Ademir busca a linha de fundo, driblou, levantou pra boca do gol, toque de cabeça, vai pra fora. Felipe Azevedo escorou, ela passa à esquerda, vai pela linha de fundo, tiro de meta, Flamengo. Jogo bom em Belo Horizonte, Guilherme. Jogo bom, começa movimentada a partida lá na Arena Independência. Ataque lá, ataque cá. Agora a vez do América responder a jogada do Flamengo. O cruzamento da direita pra grande área, o Felipe Azevedo apareceu de cabeça e tocou pra fora. A zaga acompanha. O tiro de meta, cobra o goleiro Gabriel Batista, tudo igual, 0-0. E atenção, meus amigos, o tempo vai passando, a Jovem Pan contando o tempo que falta para você. Faltam 34 minutos para o intervalo na Arena Independência em Belo Horizonte. Placar da Pan do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, tudo igual, América 0, Flamengo também 0. Deu ruim pro Matheus Cavicchioli ali. Está sentindo uma contusão, recebendo atendimento médico, me parece no cotovelo. Mas no cotovelo. Estão jogando aquele spray do lado de dentro, assim, do cotovelo, e do lado de fora, né? E agora já também no antebraço, em tudo quanto é lugar. Mas está sentindo o goleiro, Guilherme. Está sentindo o goleiro do Coelho, Matheus Cavicchioli, e foi naquela jogada do último ataque do Flamengo, né? Ele tentou fazer a defesa e pelas imagens aí a impressão é que ele acabou tendo um mau jeito ali no braço, no cotovelo. Recebeu aquele que muitos chamam de spray mágico, né? A pessoa joga o spray lá e rapidamente o jogador é recuperado. E com o Matheus Cavicchioli não foi diferente. Já está apto para a partida. Recupera o jogo. Segue 0-0. Tentativa do Flamengo com Pedro aqui do comando. Tira a zaga do América. A bola cai da defesa. Léo Pereira meteu bola para a entrada da grande área. Saiu o Matheus Cavicchioli. Tirou. Brigou por ela. Pedro de cabeça. Bateu na bola. Tocando de qualquer maneira. Agora Eduardo manda a bola para fora do gramado. É lateral cobrado na esquerda. Rede. Rede trabalhando aqui do meio campo. Entregando para o Arão. Arão domina. Vem avançando com o Flamengo. Empurrou bola mais à frente. frente aqui no lado esquerdo do campo. Diego, Diego dominou, tentou a finta em cima da marcação, apertou o Juninho, ele dominou o pé direito, rolou o jogo aqui no grande círculo, está no campo de ataque Gustavo Henrique, do lado aqui pelo meio, entregando para o Léo Pereira, lançou na ponta esquerda, vai tentar para o Henrique, chega primeiro para fazer o corte, Patrick, Patrick do meio do gramado, vai tentar ligar o contra-ataque, avançando aqui, Mauro Zárate dominou, vai tentar girar, ainda carregando, abre o jogo aqui no lado direito do campo, vem partindo para a entrada da grande área, levou o Ademir na linha de fundo, fintou, prepara o cruzamento, bola rasteira para a grande área, Léo Pereira vem para o corte, completo o milharão aqui do campo defensivo, despacha para o meio do gramado, então vem da recuperação, dominando bola aqui pelo meio, outra vez o América, lado direito Ademir, Ademir um pouco mais à frente aqui pela ponta direita, vai tentar a jogada, enfiada na ponta direita, Patrick, rolou na entrada da grande área, vem perigosamente o América, cruzamento para a boca do gol, chega Léo Pereira para o corte, Arão completou, sai jogando aqui do lado esquerdo, vem Diego, Diego parou, aperta a marcação, chega pressionando aqui do campo de ataque, a equipe do América, ele gira pelo meio, movimenta Gustavo Henrique, que tem espaço da direita para trabalhar com o Mateuzinho, lançou para o contra-ataque, meteu a bola aqui na ponta direita, olha o Bruno Henrique aqui, dominou, tentou rolar para o Vitinho na entrada da grande área, chegou, Marlon brigou, ainda Vitinho pressionando, Marlon tira da pequena área, no meio Thiago Maia, vem na recuperação pelo Flamengo, larga o jogo no setor direito, Bruno Henrique dominou, vai cruzar na área, tenta a finta, tenta meter para a boca do gol, estica, perde Eduardo Bauerman, corta e manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Flamengo fazer a cobrança, até ele é tão habilidoso que só no domínio já intimida o adversário, dominou Bruno Henrique, fingiu que foi cruzar, o adversário pulou e aí ele continua com a bola, tentou o cruzamento por baixo, mas veio a marcação colocando para fora, escanteio para o Flamengo, Thiago Maia bate, Pedro na área. Compartilha a transmissão de América e Flamengo aqui na Pan, escanteio para o Flamengo fazer a cobrança, Vitinho meteu no primeiro pau, subiu o Lucas Cal, mete a cabeça, afasta pelo América, cai no meio com o Diego, capitão do Flamengo, recolhe o camisa 10, o rubro-negro girando o jogo no setor esquerdo do campo, vem pro domínio, tentando o Mateuzinho, vira tudo, meteu bola aqui na ponta direita do peito do Vitinho, que bota a bola no chão, um tapinha nela, ajeitando mais atrás, vem partindo para o campo de ataque, outra vez Diego, carregou, levou, parou, pisou na bola, rola pelo meio do Ilharão, pressionado pelo Juninho, volta a bola no Diego, Diego dominou aqui pela esquerda, tá na pressão ali o Fabrício, a bola aqui no campo defensivo, trabalhada pelo Flamengo, ainda com Diego, Diego girando do lado esquerdo do campo, Léo Pereira, vem o zagueiro para fazer o domínio, parou, pisou na bola, chama a marcação, ajeita mais atrás, Gustavo Henrique de novo, abre na direita, o Ilharão, domina no campo defensivo do Flamengo, vai ultrapassar a divisória, vai levando para o campo de ataque, quarta-feira, Barcelona de Guayaquil e Flamengo aqui na Pan, e lá vem para o campo de ataque, carregando o Thiago Maia lateralmente com Léo Pereira, Léo Pereira levou pela meia esquerda, soltou mais à frente René, René pela ponta esquerda, domina, larga do meio pro Diego, na ponta, boa bola pro René, chegou no fundo, vai cruzar, Patrick fecha a porta, vem para fazer o corte, afasta aqui do campo defensivo, aqui pelo setor direito, Felipe Azevedo tenta levar o América, solta a bola mais à frente, vem Mauro Zárate, deixou no meio do gramado, tentou partir com ela, vem Lucas Cal, derrubado, falta, aponta o árbitro, Bruno Prado, sinal de 15, meia hora para acabar o primeiro tempo, América 0, Flamengo 0 em BH, Bruno Prado. É o time, o América nos primeiros minutos tentou uma pressão no campo do Flamengo, até conseguiu finalizar, e aos pouquinhos ele vai recuando no seu campo quando o Flamengo tem a bola, o Flamengo prefere um jogo mais aberto, um jogo de ataque contra ataque, ataque contra ataque, mas aos poucos o América vai forçando o Flamengo a ficar um pouco mais com a bola, e o Flamengo tem que abrir espaços na defesa do América, né? O América vai caminhando por uma estratégia de contra-ataque, que é uma estratégia que deixa o Flamengo um pouco mais desconfortável, né? O Flamengo gosta de ser atacado, né? O América agora recua um pouco mais as suas linhas quando está sem a bola. É isso. Alô, Eduardo Augusto, bem-vindo ao Torcedor Fanático. Por R$ 24,99 você assina como Torcedor Fanático do canal de esportes da Jovem Pan do YouTube para ver o jogo entre Atlético Paranaense e Grêmio com imagens do jogo. Aqui na TV Jovem Pan hoje à tarde, 18h15, a bola rola. Olha o Flamengo brigando aqui do ataque, Mateuzinho recuperou a posse de bola no meio para Thiago Maia, lateralmente Diego, Diego vem pelo lado esquerdo, dá um tapinha nela, ajeita a bola com o Léo Pereira, aliás é o René, tá aqui no campo de ataque, agora ele volta para o Léo Pereira, dominou o campo de defesa, lado esquerdo, recolhe pela equipe do Flamengo, vai levantar para o ataque, 28,5 para acabar o primeiro tempo, 0-0 em Belo Horizonte, lado esquerdo, René recebe, parou, ameaçou o lançamento, é pressionado, marcado, tentou soltar, boa bola agora pela meia esquerda para o Thiago Maia no lado esquerdo do campo, larga a bola para René, vai partir, cortou pelo meio, parou, segurou, rola a bola no Vitinho, Vitinho vem carregando para entrada da grande área, dali para o Pedro. Pedro tenta o toque lateral, brigou com a zaga, ajeitou mais atrás. Gustavo Henrique está aqui no campo de ataque, domina o zagueiro do Flamengo, empurrou agora pela meia esquerda, chega para a cola então o Ilharão. O Ilharão lateralmente movimenta a bola com o Redê. Redê avançou pelo lado esquerdo, soltou na ponta. Olha o Bruno Henrique aí, dominou, cortou pelo meio, vai cruzar, tenta levantar para o Pedro, estica a perna, vem para tirar o Lucas Gal, manda a bola para fora do gramado, é lateral na esquerda, lance manual para o Flamengo fazer a cobrança. E atenção, meus amigos, o tempo vai passando, a Jovem Pan contando o tempo que falta para você. Olha o Flamengo chegando, Thiago Maia, entrada da grande área pro Pedro, tentou devolução de letra, chega Marlon para fazer o corte, contra-ataque com Ademir aqui no meio do gramado, limpou o primeiro, passou pelo segundo, leva o América da velocidade, abre o jogo agora no setor direito, vai chegar para fazer o domínio, Felipe Azevedo ajeitou mais atrás, coloca no Patrick, Patrick volta a bola aqui do meio campo, eu confirmo o placar do jogo na Arena Independência, América 0, Flamengo também 0. Vem para o ataque o América, Marlon pela esquerda, dominou, largou agora no meio campo Juninho, Juninho na entrada da grande área, Felipe Azevedo dominou aqui na meia, largou na ponta, Patrick vai buscar a linha de fundo para o Ademir, Ademir vai cruzar, rolou a bola pela meia, Juninho vai tentar espaço para bater, não encontrou, Thiago Maia fechou a porta, ele ajeitou mais atrás, Lucas Cal dominou, abriu na ponta direita, olha o Patrick ali, o Ademir passa, ele solta do meio para o Juninho, Juninho para o Patrick, que bela bola, vai cruzar, tentou levantar, bate na zaga, sai o goleiro para pegar, vem Gabriel Batista, segura firme Guilherme Silva. Jogada trabalhada do América pela direita, bola para lá, bola para cá, encontrou o Patrick chegando na grande área, o cruzamento buscava o Mauro Zárate, mas o Gabriel Batista apareceu antes, ficou com a bola, fez a defesa. Por enquanto, tudo igual, nada de gols, 0 a 0. Vem comigo aqui no AM 620 da Rede Jovem Pan. Tamo junto também no Panflix, no YouTube, Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News. Você que tá no YouTube, dá um joinha pra gente, curta a nossa transmissão e compartilha a transmissão de América e Flamengo. Aqui vem pelo meio do gramado Diego, Diego soltando mais à frente, trabalhando com o Thiago Maia, voltou do Diego. O Diego da meia direita, Thiago Maia na ponta. Um bolão pro Mateuzinho, vai chegar à linha de fundo, olhou da grande área, preparou o corte, passou pelo marcador, puxou pra canhota, cruzou o segundo pau, chegou. Diego tentou dominar na área, afasta Eduardo, corta aqui dentro de qualquer maneira, a bola sobra aqui do meio campo, vem Léo Pereira, empurrou mais à frente o Ilharão, o Ilharão girou, bateu na meia direita pro Thiago Maia, Thiago Maia aqui na ponta outra vez, Mateuzinho chegou rolando na entrada da grande área com Diego, tá na área, dominou, balançou, fintou, na ponta, Mateuzinho vai cruzar, pé direito, levantou, segundo pau, subiu, meteu a cabeça, Cal vem pra fazer o corte, o América tenta ser pro jogo, Ademir para o Lucas Cal, abriu na direita com Felipe Azevedo, a bola foi para fora do gramado, não era o Felipe, era o Fabrício Daniel, ela foi para fora do campo, é lateral, lado esquerdo, campo de ataque, lance manual para o Flamengo, futebol é na Jovem Pan. Amanhã, nas lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista, ou 10 de 89 sem juros, nas lojas 100. E vem Flamengo, outra vez para o ataque, domina Diego, da meia direita, gira bem, largou na entrada da grande área, Thiago Maia, Diego, cruzou na boca do gol, olha o Pedro, dominou, levou o zagueiro, tentou passar. Passa pelo goleiro, tapinha na bola, salva Matheus Cavicchioli. Evita o gol do Pedro, evita o primeiro gol do Flamengo, Teba. O Pedro pediu a marcação do pênalti, mas estava muito em cima do lance. O árbitro Anderson Daronco, em cima do lance, viu bem que não foi nada. Foi na bola o goleiro Matheus Cavicchioli e salvou o América. É, meu amigo, vou te falar, o Pedro ia marcando um golaço entre as pernas do zagueiro, mas o Matheus Cavicchioli estava lá para a dividida, para salvar logo na sequência. E atenção, meus amigos, o tempo vai passando, a Jovem Pan contando o tempo que falta para você. Agora faltando 24 minutos para o intervalo na Arena Independência em Belo Horizonte. Placar na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, tudo igual. América 0, Flamengo também 0. E agora Bruno Prado vem aí para analisar esses 20 minutos de bola rolando de América 0, Flamengo também 0, pois não, Bruno? É, o Flamengo vai tentando achar espaços, roda a bola de um lado para o outro, força principalmente no lado direito com o Mateuzinho, que chega bastante na linha de fundo, o René já não chega tanto do outro lado, ou a jogada individual, né? O Pedro agora quase conseguiu numa jogada individual, tem o Bruno Henrique capaz também de resolver numa jogada, o América vai dificultando a vida do Flamengo quando se defende, né? O Flamengo tenta buscar esse espaço e o Mateuzinho tem sido o desafogo do time. e vem dominando bola aqui pela esquerda, Redê, Redê de canhota, rola a bola aqui no grande círculo do gramado, vai se apresentando, chega Gustavo Henrique, pro Vitinho, de primeira Pedro tentou arrancar pra boca do gol, chega a zaga pra tirar, o Pedro insistiu, recuperou a posse de bola, bateu agora do lado esquerdo, no toque aqui na esquerda do campo, chega pra fazer o domínio, lá vem Flamengo, lá vem Diego, Diego pra Vitinho, Vitinho ameaçou o lançamento pro Mateuzinho, preferiu dar o corte, o Lucas Carlos está pressionando, ele volta a bola, largando aqui no lado direito, Gustavo Henrique tá no ataque do Flamengo, todo o Flamengo no ataque, o Willianão pelo meio, abre na esquerda agora, vem Léo Pereira, zagueirão também tá aqui no campo de ataque, Léo Pereira levou 23 para o intervalo, rolou no meio campo, o Willianão parou, pé direito nela, larga a bola, um pouco mais à frente, agora pro Diego, Diego aqui na meia direita, tentou na entrada da grande área para o Pedro, busca devolução, estica a perna, vem Eduardo para fazer o corte, cai a bola aqui do campo defensivo com Felipe Azevedo, vai ligar o contra-ataque do América, lado direito do campo agora, soltando rapidamente, vai partindo na velocidade, vai levando então Zárate na ponta direita, bola cumprida, Ademir partiu, passou pelo marcador, vai invadir a grande área, olha o América, dominou, Ademir fintou, rolou pra trás, mandou, vai fazer, bateu, pra fora, a bola passa à esquerda, vai pela linha de fundo, mas ele chegou livre, livre de frente pro gol pra marcar, Guilherme Silva. Era pra marcar, era pra fazer o gol, Marlon, na bela jogada pela direita, a jogada com a invasão na grande área, a bola rolada pra trás, o Marlon chega livre, prontinho, era só meter pro gol e ele isola a bola, desperdiça uma grande chance o América com o Marlon, claro, depois lamentou bastante, mas o fato é que ele perdeu o gol, segue o jogo tudo igual, 0-0. Vitinho, Pedro na esquerda, Bruno Henrique dominou, vai invadir a grande área, penetrou, tentou cruzar, tira a zaga, a bola sobra aqui do lado direito, ataque do Flamengo, vem atrás dela, Mateuzinho, Mateuzinho domina, orientado pelo Thiago Maia, Mateuzinho vai cruzar, tentou levantar pro Bruno Henrique, da esquerda pegou mal, manda a bola pra fora do gramado, futebol é na Jovem Pan. Amanhã nas lojas 100, Moto E7 XT 2095, 32 GB, só 890 à vista ou 10 de 89 sem juros nas lojas 100. Alô, Valdeir Ramos, bem-vindo ao torcedor fanático aqui da Jovem Pan, tornando-se mais um fanático aqui na Jovem Pan, para ver Atlético Paranaense Grêmio com imagens do jogo, 18 horas e 15 minutos deste domingo, você se torna membro do nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes, na modalidade torcedor fanático por R$ 24,99 por mês, para acompanhar esse jogo entre Atlético e Grêmio, depois Atlético e Flamengo, Atlético e Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, enfim, meus amigos, 17:15 começa a nossa transmissão, 18:15 a bola rolando, e sobe cartão amarelo pro 10 do América, Guilherme. O Ademir leva amarelo, camisa 10 do América Mineiro, primeiro cartão do jogo, uma falta um pouco mais forte em cima do Thiago Maia, chegou ali com o pé por cima do Thiago Maia, e a arbitragem marcou a falta e o cartão Ademir amarelado. Não foi exagerado não, Bruno Prado? Achei que sim, é que o Ademir levanta o pé, aí fica a impressão de que ele pisa no Thiago Maia, mas ele recolheu, né? Ele não chegou a atingir em cheio o Thiago Maia, né? Então o cartão exagerado, o Ademir que fez a jogada agora há pouco, né? Que o Marlon desperdiçou, o Ademir vai jogar no Galo ano que vem, né, João? Já tem um pré-contrato. Tem, é verdade, vai jogar no Atlético Mineiro. É, Bruno, e o jogo tá legal, né, Bruno? É um jogo bom, um jogo aberto, agora o desenho mais claro, né, do América recuado quando tá sem a bola, mas quando tem a bola o América ataca, tanto que agora há pouco teve uma chance clara de marcar e o Marlon finalizou muito mal. Então o Flamengo com a bola e tendo que abrir espaço, né, o América, agora o desenho bem claro, o Flamengo rodando a bola, duas linhas de quatro, os dois mais avançados e as linhas muito próximas, né, então o Flamengo tem dificuldade. Tá usando muito o lado direito com o Mateuzinho, que apoia o tempo inteiro, mas o Flamengo tem dificuldade para chegar e finalizar. O América aposta no contra-ataque, principalmente com o Ademir, como agora há pouco aconteceu. E vem Flamengo então, Léo Pereira na esquerda com o Ilharão, Ilharão na meia agora, faz o toque de bola, chega na esquerda para fazer o domínio, trabalha do Bruno Henrique voltou no Arão, vira tudo aqui no lado direito, recolhe o jogo, vem levando o Diego, Diego pela meia com o Thiago Maia, domina, tenta o giro, são três na marcação, ele limpa o lance, abre na esquerda o Ilharão na ponta, procura René, chega Patrick pro corte, a bola cai ainda aqui na meia direita, vem Vitinho de cabeça, jogou lá pro Pedro da entrada da grande área, chega primeiro para fazer fazer o corte, tira Ricardo Silva, levanta a bola para o campo de ataque, Gustavo Henrique chegou, recupera pelo Flamengo, no grande círculo para Diego, Diego dominou, canhota nela, virou para o lado esquerdo, outra vez o Ilharão, ultrapassa a divisória, 19 para o intervalo, Arão levantou lá para a entrada da grande área, saiu Matheus Cavicchioli, é um bom goleiro do América para pegar, sai na direita rapidamente Patrick, Patrick avança, vem se aproximando do meu campo, Thiago Maia da marcação, ele rola no meio para o Juninho, Juninho tentou girar, o Diego chegou na marcação, Vitinho também, larga do lado esquerdo, Eduardo Bauerman, dominou, largou na ponta esquerda para o Marlon, Marlon levantou na entrada da grande área, chegou, tentou Fabrício, Fabrício tenta o giro, larga na direita, agora Ademir puxou para a canhota, vai bater, estica a perna, Renê trava, e a bola vai para fora do gramado, lateral na direita, para o Coelho fazer a cobrança, lá vem América para o campo de ataque, o placar de 0 a 0, América e Flamengo, aqui na ponta direita, arremesso cobrado, o Mauro Zárate tenta chegar, proteção do Thiago Maia, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, meus amigos, tiro de meta para a equipe do Flamengo fazer a cobrança, Guilherme. Apenas tiro de meta na jogada pela direita, o Patrick lançou para o Mauro Zárate, só que aí a bola muito forte se perdeu em linha de fundo, o Zárate até reclamou de uma possível falta, a arbitragem disse que não, deu apenas o tiro de meta, e agora o jogo está parado. Vamos aguardar para ver o que tem ali. Me parece que o VAR, né, tava em ação, mas mandou seguir o jogo. Segue o jogo, tudo igual, 0-0. E olha o América partindo, Zárate de cabeça, toca no meio. Larga a bola aqui pelo meio do gramado, Lucas Cal de cabeça, voltou pro Zárate. Tentou enfiar da entrada da grande área, procurava Fabrício, corta a zaga do Flamengo. Cai o rebote aqui no campo defensivo. Vai chegar Matheus Cavicchioli, fora da grande área, dá um tapinha nela no lado esquerdo, Eduardo Bauerman. Vai avançando, larga a bola pelo lado esquerdo, já campo de ataque, Mardo, Mardo mais à frente. Aqui na ponta vai chegar Felipe Azevedo para fazer o domínio, Mateuzinho apertou, o Felipe rolou aqui no grande círculo do gramado, Lucas Cal dominou, ultrapassou a divisória, vai embora o jogador do América, abre aqui no lado direito Patrick, Patrick empurrando mais à frente, ponta direita, vai chegar Ademir, partiu pra cima da marcação, passou no fundo, vai cruzar Léo Pereira de canhota, tira aqui da grande área, toca a bola pra fora do gramado, é lateral na direita, para o América fazer a cobrança, dá like na transmissão da Pan, compartilha a transmissão de América e Flamengo, tamo junto, e aqui vem América para o ataque, Juninho, na entrada da grande área pro Patrick, tentou invadir, vem Diego pra fazer o corte dali pro Renê, mas atrás agora, vai tentar tirar aqui de trás Renê, Renê pressionado, marcado, pisa na bola, recua, deixa aqui pertinho da linha de fundo, Léo Pereira despacha pro meio do gramado, aí vem o Pedro, ajeitou no Vitinho, Vitinho domina, puxa o contra-ataque do Flamengo, na direita tem Pedro, ele passa espetacularmente pelo marcador, aí o Pedro ficou impedido, ele levou, o Pedro voltou, o Vitinho ficou carregando, carregando, carregando, até perder a bola, recupera o Flamengo da direita, Mateuzinho, na ponta, Pedro recebeu pertinho da linha de fundo, chegou Eduardo com ele, ainda prendendo bola, aqui da ponta direita, Pedro tenta espaço, Eduardo Bauer não dá espaço, ainda dominando Pedro, gira mais atrás, Gustavo Henrique tá aqui no campo de ataque, o zagueiro domina, larga a bola no meu campo, o Ilharão entregou do meu campo pro Diego, tenta da esquerda, falhou o Patrick, agora sobrou na grande área, dominou Bruno Henrique, limpou, bateu pra fora, ela passa por cima do travessão, vai pela linha de fundo, ele perde a oportunidade de marcar o primeiro, mandou por cima do gol, Rafael Tebas. Perde a chance, realmente a equipe do Flamengo, José Manuel de Barros e o Bruno Henrique, né? Vacilou o Patrick, ele furou e a bola apareceu ali para o Bruno Henrique. Ele fez a finta, bateu forte, mas por cima da meta, perde a chance do gol a equipe do Flamengo, Zé Manuel. Vamos tirar da conta aqui do Patrick, foi o Ricardo Silva que deu esse bote. Opa. Errado aí, que furou de forma espetacular. Tá faltando o gol, Bruno Prado. Oportunidades criadas pelos dois times, tá faltando a bola na rede, Bruno. Sim, as oportunidades estão aparecendo, né? Pelo jeito vão ter uma parada aí para hidratação. Mas as oportunidades aparecendo, né? O América no início de pressão na saída de bola do Flamengo, isso durou uns 15 minutos, depois o América recuou e o Flamengo fica mais com a bola tentando achar espaço, tem dificuldade para isso, mas teve as suas chances, a melhor com o Pedro, agora o Vitinho fez uma bela jogada, mas demorou para soltar a bola, né? Quando você tem o drible, você abre espaço, mas você tem que soltar rápido, porque senão o adversário recompõe, né? O Vitinho demorou para soltar e acabou não aproveitando o espaço que ele mesmo criou. E o América tenta ser perigoso nos contra-ataques, foi uma vez, é um bom jogo, é um jogo aberto, é um jogo em que cada um na sua estratégia tenta jogar, o América é mais recuado, mas quando tem a bola ele tem uma estratégia para chegar no gol do Flamengo. Então é um jogo bom entre duas equipes de níveis diferentes, o Flamengo luta pelo título, um dos melhores times do Brasil, e o América luta para não cair, mas é uma boa partida, o time do América está bem organizado pelo Mancini. Jogo parado em Belo Horizonte, 26, 27 graus a temperatura da capital mineira. América 0, Flamengo também 0. E atenção, meus amigos, o tempo vai passando. A Jovem Pan contando o tempo que falta para você. Faltam agora 14 minutos para o intervalo na Arena Independência. Placar da PAN do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. América 0, Flamengo também 0. Ontem o Ceará venceu a Chapecoense por 1-0. O Corinthians venceu o Palmeiras no clássico da rodada, no clássico paulista da rodada, por 2-1. São Paulo e Atlético Mineiro empataram a noite do Morumbi em 0-0. Por enquanto, 0-0, América e Flamengo. É a situação do Campeonato Brasileiro. 22ª rodada já. O Flamengo está completando ali. Deixa eu ver que jogo que o Flamengo está completando aqui. 19º jogo, né? Terá ainda mais duas partidas. Atlético Mineiro 46, Palmeiras 38, ambos com 21 jogos. O Flamengo está fazendo o 19º jogo agora e tem 35 pontos na terceira colocação. O Fortaleza tem 33, em 21º lugar. Se terminar empatado esse jogo, o Fortaleza, que vai visitar o Sport, tem a oportunidade de voltar à terceira posição, à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Completando aqui o G6, o Bragantino tem 33 em 20 jogos e o Corinthians é o sexto, 33 em 22 jogos. Não pode ser alcançado pelo Inter, que tem 29, 2 jogos a menos, mas nessa rodada não dá para ser alcançado pelo Inter, que vai receber o Bahia às 4 horas da tarde. Tá tudo pronto, pessoal, já tomou água, o jogo vai recomeçar já, Guilherme Silva. Vai recomeçar o José Manuel de Barros e o América segue no 0-0 e tenta quebrar um tabu histórico. Vence o Flamengo há 21 anos, nesse período, 11 jogos, 9 derrotas e 2 empates. E é claro, nesta manhã de domingo, o Coelho tenta barrar, quebrar esse tabu negativo, José Manuel de Barros. Torna-se um torcedor fanático por R$24,99 para assistir o jogo entre Atlético Paranaense e Grêmio. Imagens do jogo, hoje 18h15, com transmissão aqui da Jovem Pan para o território nacional, exclusividade para membros do canal Jovem Pan Esportes. Na opção torcedor fanático, e por esse valor, R$24,99 por mês. Aqui no lado direito vem Gustavo Henrique, trabalhando com o Flamengo. Rola a bola pelo meio campo, faltando 12 para terminar o primeiro tempo, depois os acréscimos. Bora com o Ilharão. O Ilharão na esquerda, Léo Pereira se aproxima do meio do gramado, não tapinha mais atrás, larga a bola outra vez aqui pelo meio para o Ilharão. Arão vai ultrapassar a divisória, devolveu no lado esquerdo, Léo Pereira chegou para fazer o domínio, avança o Flamengo, 0-0 o jogo. Lado esquerdo agora René dominou, tudo fechadinho aqui do campo defensivo. O América, que empatou em 0-0 com, aliás, que empatou em 1-1 com o Corinthians na Arena Corinthians, empatou em 0-0, foi isso, né? Contra o São Paulo no estádio do Morumbi. O América veio a São Paulo e empatou 2 jogos seguidos contra Corinthians e São Paulo. E agora encara o Flamengo na Arena Independência. Por enquanto, 0-0, mais um empate. Vem dominando o Arão, parte para o ataque, pé direito, rolou do lado esquerdo agora. Léo Pereira está no campo de ataque, lançou na ponta para o Thiago Maia. Um tapinha nela com o René. René dominou, vem avançando pela esquerda, jogou. Bola na meia, recolheu, vem trabalhando. Tentativa agora do Bruno Henrique. Pedro, Bruno Henrique, ele o goleiro, vai fazer. Salva a zaga, tirando Eduardo na hora certa. Providencial o corte, evita o gol do Flamengo. Mais uma vez, que chegada perigosa, Rafael Tebas. E poderia ser um belo gol da equipe do Flamengo, né? Começou com o Pedro de chapa, perna canhota, deu uma assistência espetacular para o Bruno Henrique. Entre os zagueiros, apareceu na cara do goleiro, mas aí perdeu a oportunidade, Zé Manuel. Verdade, Rafael Tebas. Um grande abraço a você, ligado, conectado comigo aqui pela Jovem Pan em todo o Brasil. Tempo corrido agora, 10 minutos e meio para terminar o primeiro tempo. Tivemos parada para hidratação, enfim, e outras paralisações. Vamos ter um acréscimo legal desse primeiro tempo. E vem para o ataque da esquerda, Bruno Henrique. Tirou a zaga, sobra a bola aqui do meio campo, lado esquerdo, Thiago Maia brigou, sobra no Arão, Arão virou pro lado direito, Mateuzinho vem para fazer o domínio, empurrou bola na ponta direita, chega Vitinho para, corta pelo meio campo, tem Diego, preferiu enfiar aqui no pivô, Pedro deixadinho pro Thiago Maia, zaga tira, o Ricardo tirou, a bola cai do lado esquerdo, vem Marlon pressionado, vai pra fita, sai com bola e tudo, é lateral, lance manual no campo de ataque para o Flamengo aqui da direita. Mateuzinho arremessa do meio campo, largando bola para o Ilharão, Arão dominou, vem levando, vem carregando aqui pelo Flamengo, lateralmente Diego avançou, tentou na meia, agora Vitinho limpou, abriu na direita, de novo Mateuzinho vai cruzar, pé direito, levantou, segundo pau procurando o Bruno Henrique, ela passa por toda a grande área, o Bruno atrás dela, domina aqui perto da linha de fundo. Nenhuma opção ali que vai mudar grande coisa pro Flamengo de imediato, né, já na volta do intervalo, acho que ele vai voltar com o mesmo time. Tem o Andrés Pereira que tem jogado, né, como titular da equipe do Flamengo. Quem mais ali no ataque tem algumas opções. O Michael tá no banco também, né, você falou, né, Tebas? Tá no banco, Michael tá no banco, ele sempre entra, né, então acho que há uma tendência que ele entra em campo no segundo tempo. Dá pra ver que o Bruno Henrique não tá ainda naquela, né, na velocidade dele, não sei se é o horário que atrapalha também, né? Não tá com aquela velocidade costumeira dele. É, o Bruno Henrique não faz uma boa partida até aqui, é um ótimo jogador, né? Um jogador decisivo pro Flamengo, né? Decidiu o jogo de novo na quarta-feira contra o Barcelona, hoje não faz uma grande partida. O Michael poderia ser uma opção pro lugar do Vitinho, ou se o Renato quiser mudar o sistema, né? Ele pode tirar um dos jogadores de meio campo e ficar com o Vitinho centralizado, Michael e Bruno Henrique pelos lados, formação que ele já utilizou, mas eu não gosto muito dessa formação com praticamente quatro atacantes, né? Acho que aí ele perde articulação, perde um pouco a posse de bola, fica um pouco mais difícil de ter controle do jogo. Então, se bem que esse time do Flamengo, do Renato, não é muito de controle, né? É um time que troca golpes com o adversário, né? Então, o Renato às vezes usa essa formação, mas contra o Grêmio, por exemplo, é o Grêmio mais fechado, o Flamengo com quatro atacantes não conseguiu nada. Futebol é na Jovem Pan. Amanhã, nas Lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista, ou 10 de 89 sem juros, nas Lojas 100. Olha o Gabriel Batista recolhendo aqui da grande área do Flamengo, pressionado, despacha pro meu campo, ela passou, sobrou na esquerda, Thiago Maia vai, chega primeiro o Patrick, toca na bola, manda pra fora do gramado, é lance manual, é lance lateral, aqui no lado esquerdo, pertinho da linha divisória, é para o Flamengo fazer a cobrança. E no América, Guilherme, quem é que tem no banco de reservas do professor Wagner Mancini como opções aqui para o segundo tempo de jogo, Guilherme? Olha, o técnico Wagner Mancini tem ali à sua disposição o Jori para o gol, Diego Ferreira, o Anderson, Zé Ricardo, Alan Ruschel também à disposição, Ribamar, bem conhecido, Rodolfo, Alê, Isaac, Juninho Valoura, Ian e também o Marcelo Toscano. Aí são as opções para o técnico Wagner Mancini, caso queira mexer na segunda etapa. E vem para o campo de ataque o América, aqui no lado direito, conduz a bola, Felipe Azevedo na ponta para o Ademir, passou pelo primeiro, larga a bola aqui no meio campo, recolhe Juninho, Juninho na ponta direita, lá vem cruzamento de bola para a boca do gol, Léo Pereira de canhota tira e mete a bola pela linha de fundo, escanteio para o Coelho fazer a cobrança, Guilherme. Mais uma vez o Léo Pereira aparecendo, fazendo o corte, colocando a bola para fora e novamente Ademir. Aparece ali, vai para a cobrança, escanteio na direita, é o América tentando o primeiro gol, José Manuel. Vem levantamento de bola para a grande área, faltando 2 minutos para terminar o tempo regulamentar. Escanteio cobrado, bola curta aqui no lado direito, vem levando, Juninho largou na ponta, Patrick vai cruzar, Bruno Henrique chegou travando, outra vez metendo bola para a linha de fundo, novo escanteio, Guilherme Silva. Olha o Bruno Henrique aparecendo lá na área para desviar a bola para fora na tentativa do Patrick na grande área do América. Chegou o América de novo, mais um escanteio na direita, Zé. Prepara a cobrança do escanteio aqui na ponta direita. Bola deixada pro Patrick, Patrick domina aqui na ponta. O árbitro tava mandando esperar. A cobrança do escanteio foi efetuada, mas ele tava chamando a atenção daqueles agarra-garras ali na grande área. Estava pegando ali, né? Jogadores se abraçando carinhosamente, né? Deve ser amizade. E vem pro ataque aqui na direita. Cobrança do escanteio. Avançou carregando pelo meio, tentou Azevedo. Lá vem pro corte em cima da marcação, domina a bola aqui na ponta direita, abertura agora, um pouco mais à frente para o Ademir, chama Patrick na linha de fundo, vai para o cruzamento, levantou, bola fechada, subiu o René, meteu a cabeça, tirou, rebote para o América, Marlon pressionado pelo Vitinho, volta a bola aqui do grande círculo, o Juninho recolheu o pé direito nela, levantou na entrada da grande área, subiu para cortar de cabeça René, voltou, olha o América, Zárate para o Felipe Azevedo, tentou na boca do gol, a zaga tirou, sobrou no meio, bola para o gol, passou à esquerda e foi para fora, na bomba de fora da grande área, ela vai pela linha de fundo, agora tiro de meta para o Flamengo fazer a cobrança, Guilherme Silva. O América cozinhou o jogo para lá, para cá, tocou bem a bola, a defesa do Flamengo cortou ali parcialmente, o rebote com o Mauro Zárate e a batida por cima do gol sem grande perigo. Tiro de meta, faltando aí alguns segundinhos para acabar e segue 0-0. Lá vem para o campo de ataque. Vamos ter um acréscimo legal. Teve parada para hidratação, né? E vem dominando bola aqui pelo meio do gramado, levando o América, pressionando no final. Lançamento aqui na ponta esquerda. Chega Mateuzinho para cortar, mandando para fora. Futebol é na Jovem Pan. Amanhã, nas Lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista ou 10 de 89 sem juros, nas Lojas 100. É, tivemos uma queda aqui de geral aqui de internet, mas estamos de volta. Estamos aqui no Jovem Pan Esportes, também do Jovem Pan News no Panflix, também com imagens da narração, dos comentários, das informações para você. Agora à tarde, no final do dia, começo da noite, né? 18h15, tem transmissão do jogo mesmo ali, transmissão de TV, aqui no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, da TV Jovem Pan no YouTube, no Jovem Pan Esportes. Para ver Atlético Paranaense e Grêmio, você precisa se tornar um membro do canal de esportes da Jovem Pan no, na opção torcedor fanático por R$24,99 ao mês. Você acompanha todos os jogos do Atlético em casa neste campeonato brasileiro. Depois do Grêmio hoje vai ter Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro e muito mais para você. Até o final do Brasileiro, para todo o território nacional. É primeiro tempo de partida, Arena Independência, Belo Horizonte, América 0, Flamengo também 0. Tenta partir para o ataque, equipe do América. O Flamengo briga por ela, recuperação outra vez do América avançando, briga por ela, Juninho aqui do meio do gramado, tentou levar, passa espetacularmente pela marcação do primeiro, levou, tá aqui no lado esquerdo agora Ademir, Ademir levou, abriu na ponta esquerda, o lançamento saiu, vai chegar Mardon, Mardon pra finta, caiu, Mardon pediu a falta, o árbitro não deu, a bola sobra na direita, lá vem Vitinho, parou, pisou na bola, tá caído, o Mardon aqui do campo de ataque, Vitinho rolou pelo meio, entrega no Arão, Arão lateralmente com o Thiago Maia, vamos a 49, a bola dominada aqui do lado esquerdo, estamos com quase um minuto e meio além do tempo, então faltando aí 2 minutos e meio para acabar o primeiro tempo. Simbora para o campo de ataque, vem levando Rafael Tebas, vai comandar um intervalo inteligente, diferente da Pan para todo o Brasil. Domina na Pereira aqui do lado esquerdo, parou lateralmente, toca da bola, aqui no lado esquerdo outra vez Renê, Renê no meio campo, faz o passe para o Thiago Maia, Thiago Maia voltou do meio, larga para o Diego, tentou lançar do pivô, chegou no pivô, chegou para fazer o corte Eduardo Bauerman, ele afasta, levanta a bola aqui para o campo de ataque, tranquilidade para o Léo Pereira no campo defensivo do Flamengo, ele domina, rola pelo meio, tá 0-0 o jogo, América e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, vem dominando bola pela direita, Diego Palmeiras, dos três primeiros colocados, o Atlético Mineiro empatou com São Paulo 0-0 no Burumbi, o Palmeiras perdeu para o Corinthians em Itaquera por 2-1, e agora o Flamengo está empatando com o América em Belo Horizonte em 0-0, e vem para o campo de ataque na esquerda, Bruno Henrique partiu para cima da marcação da zaga, dois marcando, cruzou para a boca do gol, entrada da grande área, vem Vitinho, limpou, invadiu, vai tentar do lado esquerdo para o Bruno, passou Patrick, cortou, tira aqui atrás Patrick, sai jogando com Ademir aqui na direita, Ademir domina, o René aperta, ele volta bem, a bola para Juninho do meio campo, Juninho lança para o campo de ataque, era para o Patrick, chega primeiro na recuperação, domina Thiago Maia, Thiago Maia um pouco mais atrás, larga a bola aqui do campo defensivo, lá vem Gustavo Henrique, ameaçou o lançamento, pisou na bola, aí pressionado, marcado, deixa do lado para o Ilharão, Ilharão no lado esquerdo, mas aí já campo defensivo, Léo Pereira, alô Luiz Augusto, bem-vindo ao torcedor fanático da Pan, aqui na meia, recolheu Thiago Maia na meia esquerda, larga a bola agora para o René, na ponta para ninguém, tranquilidade para o Patrick, de cabeça, volta a bola para o Matheus Cavicchioli, vem o goleiro do América para pegar, um minuto minha gente, um minuto para terminar o primeiro tempo, aqui lado esquerdo, campo defensivo, leva Mardon, vai levando o América para o ataque, largou na ponta esquerda, Felipe Azevedo, Mateuzinho vem na marcação, Felipe Azevedo parou, tá de frente agora, larga o jogo na esquerda, Mardon, quem tá na marcação é o Diego, ele recomeça com o Lucas Cal aqui do campo defensivo, pressionado, marcado, volta a bola aqui da grande área para o Matheus Cavicchioli, pé direito, vira tudo, largou na direita para o Patrick, domina, põe no chão, dá o bote na hora certa, Vitinho toca nela, manda a bola para fora do gramado, vai acabar o primeiro tempo em Belo Horizonte, 30 segundos para terminar a primeira etapa, 0 América, 0 Flamengo, aqui na, no campo defensivo, briga o Flamengo pela posse de bola com o Léo Pereira, a bola sobrou com o Gustavo Henrique, no meio Diego, Diego vai lançar, lançou a bola pela meia esquerda para o Bruno Henrique, dominou, limpou, partiu para a entrada da grande área, chega para fazer o corte Ricardo Silva, tira o zagueiro do América, bateu na direita e a bola vem tocada pelo Patrick agora para fora do gramado, vai dar tempo de cobrar o lateral? Eu acho que não, apita o árbitro, terminou, é fim do primeiro tempo na Arena Independência em Belo Horizonte, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, nada de bola na rede, tudo igual, América 0, Flamengo também 0, Rafael Tebas. É isso mesmo, José Manuel de Barros, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, nesse intervalo inteligente, nesse instante, 11 horas e 54 minutos, por enquanto então empate sem gol, 0 para o América Mineiro, 0 para o Flamengo, né, intervalo sempre com oferecimento de Loja 100. Amanhã nas Lojas 100 tem Moto E7 XT 2095 32 GB, só 890 à vista ou 10 de 89 sem juros nas Lojas 100, ainda bem que tem Loja 100. Vamos lá, Guilherme Silva, os seus destaques com a reportagem Jovem Pan, por enquanto esse 0-0 com América Mineiro e Flamengo. Um ponto importante para o América, que briga ali na parte de baixo da tabela, qualquer pontinho é bastante importante, porque somando pontos para se distanciar do Z4. Vale destacar que nesse primeiro tempo, antes da partida, havia uma dúvida em relação ao Fabrício Daniel, que voltou de Covid, mas ele foi confirmado no time titular, e também em relação ao Berril, ex-jogador do Flamengo, poderia ali ter uma lei do ex, mas ele ainda se recupera de um desgaste muscular. Ele até poderia ser relacionado para a partida, mas o técnico Wagner Mancini optou por ainda não colocá-lo à disposição, então segue de fora o Berril, além dele o desfalque do lateral direito, Eduardo, também problema para o time do América Mineiro, Rafael Tebas. Tá certo, então, as informações do Guilherme Silva, que já já retorna com mais informações para você que acompanha aqui a Jovem Pan. Vou chamar o nosso Bruno Prado, comentarista Jovem Pan, né? A sua avaliação, Bruno, sobre esse primeiro tempo, 0-0 América Mineiro e Flamengo, né? Hoje o Flamengo sem os seus principais jogadores, apenas alguns titulares estão em campo, né? Porque tem jogo importante na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América, né? E me parece que o Flamengo está sentindo realmente a ausência de alguns dos seus jogadores, Bruno. Ah, sim, faz falta, né? O Flamengo tem um time titular excelente, uma base, né? Desde 2019 excelente. Que quando não tem essa base, o time cai bastante. E o estilo de jogo desse Flamengo do Renato é um estilo mais de ataque e contra-ataque. Não é um time que controla a bola, né? Não tem nada a ver com o time do Jorge Jesus em estilo, né? Não estou dizendo em resultado, estou falando de estilo de jogo. Esse time do Renato é um time que gosta do espaço para contra-atacar. Tanto que as goleadas são construídas, né? Depois que o time tem vantagem. Até fazer essa vantagem, são jogos que não tem cara de goleada. Aí quando tem a vantagem e pode jogar no contra-ataque, é um time difícil de ser parado, né? Então hoje o América não está dando esse contra-ataque ao Flamengo. Nos primeiros minutos o América até avançou sua marcação, mas depois foi recuando, fechando os espaços, e o Flamengo está com dificuldade para jogar, né? Tá tentando muito a bola longa pro Pedro fazer o pivô de costas, ele quase conseguiu fazer uma bela jogada, quase fez o gol girando em cima dos zagueiros, tá usando o lado direito com o Mateuzinho, e é isso, né? Coletivamente o Flamengo tá com muita dificuldade para construir, e o América aposta nos contra-ataques, teve uma ótima chance numa jogada do Ademir, que o Marlon finalizou muito mal, tava de frente pro gol e pegou muito mal na bola. Então o 0-0 é justo, o jogo começou num ritmo bem intenso, foi caindo, e o Flamengo, quando precisa ter a bola para construir espaço, ele tem dificuldade, é um time que precisa de espaço, e o América não está dando esse espaço. Ô Bruno, ainda rapidamente aqui nesse intervalo, antes do nosso intervalo comercial, perdão, né? Quero te perguntar sobre o jogo de ontem, né? O clássico entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians venceu por 2-1, saiu na frente, o Verdão empatou o jogo, e aí o Roger Guedes fez mais uma vez, os dois gols do jogo foram dele no caso do Corinthians, Gabriel Menino fez pro Palmeiras, e o Corinthians venceu atuando bem ontem, né, Bruno? Foi, e o jogo foi bom, né? Acho que foi um jogo melhor do que eu esperava, né? Muitas vezes os clássicos são bem travados, e o Palmeiras muitas vezes trava os jogos, mas ontem foi um jogo mais aberto, até porque o Corinthians saiu na frente, então o Palmeiras teve que se expor, o Palmeiras criou suas oportunidades, mas o Corinthians a todo momento tendo chance de atacar, criando. Eu gostei da movimentação na frente sem o centroavante, né? Foi uma das mudanças que o Silvinho fez no time, e o Corinthians acabou vencendo numa bela jogada individual do Roger Guedes. Roger Guedes vai se acertando no Corinthians. O William, gostei do William ontem, fez uma boa partida, foi só o segundo jogo dele, vai melhorar, vontade, vai crescer. Né? Pegando a bola, indo para cima. É, foi verdade. Bem, eu gostei, e a tendência é que ele cresça. O William é um baita jogador, e ainda é um jogador que tem 3 anos, 4 anos, quem sabe, de bom nível aqui no futebol brasileiro, e pode ser um grande diferencial do Corinthians. É isso então, daqui a pouquinho o Bruno volta também nesse intervalo inteligente, empate para entre América Mineiro e Flamengo 0-0, e agora um intervalo comercial rápido para quem está no rádio. Mas continuamos aqui no YouTube, 11 horas e 58 minutos. Deixe o seu like no vídeo, joinha, compartilhe com os seus amigos, né? Esse é o intervalo inteligente Jovem Pan. Em andamento, o América está empatando com o Flamengo 0-0. E, portanto, deixe o seu superchat que eu vou ler ao longo desse intervalo inteligente. Seja membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube para acompanhar justamente Atlético Paranaense e Grêmio, né? O torcedor fanático, pacote de R$24,99. Esse pacote você vai conseguir acompanhar o jogo com imagem e transmissão de TV do jogo Atlético Paranaense e Grêmio às 18 horas e 15 minutos. Ontem, então, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-1, e eu vou aproveitar para chamar o Kaique Silva com as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista.

e também com o Giovanni Chacon, o pré-jogo de Juventude Santos, que entram em campo às 4 horas da tarde, né, com o Fausto Favara, com o Flávio Prado, com o Márcio Espímpolo e também com o Daniel Liano. Intervalo, o Vanderlei Nogueira. E depois, às 17 horas e 15 minutos, para quem é membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube, o torcedor fanático tem dois pacotes, gente. O primeiro pacote de R$ 7,99. Nesse pacote você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan. E o outro pacote, o torcedor fanático, você vai ter acesso também a conteúdos exclusivos, mas também vai poder acompanhar os jogos do Atlético Paranaense como mandante. Então tem jogo contra o Flamengo, por exemplo, pela frente. Hoje o Furacão pega o Grêmio no Paraná às 18h15 e você vai acompanhar esse jogo aqui na Jovem Pan, transmissão de TV, por apenas R$ 24,99 a partir, repito, das 18 horas e 15 minutos. Vou com a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Porque realmente tem bastante informação para você que acompanha aqui na Jovem Pan. Vamos lá, né? O que acontece a partir de agora no Campeonato Brasileiro? O Atlético Mineiro tem 46 pontos e é o primeiro colocado. São 21 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas apenas. 73% de aproveitamento tem a equipe do Atlético Mineiro. O Palmeiras é o segundo colocado com 38 pontos. 21 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 60,3% de aproveitamento. O Flamengo aparece na terceira colocação com 35 pontos, uma boa campanha. Estamos de volta para quem acompanha a Jovem Pan através do rádio. O Flamengo é o terceiro colocado com 35 pontos e 61,4% de aproveitamento. No entanto, né, o Flamengo tem 19 jogos, o Palmeiras tem 21 e o Atlético Mineiro tem 21 jogos. Então o Mengão tem 2 jogos a menos na comparação com o Palmeiras e também com o Atlético Mineiro. E eu vou aproveitar, enquanto os times não retornam, para perguntar justamente a esse respeito ao Bruno Prado e também ao José Manuel de Barros, né? O Flamengo está empatando o jogo com o América Mineiro. Se vencer o jogo hoje, pode colar no Palmeiras e tem jogos a menos. Portanto, o Flamengo tem chance, sim, de título no Campeonato Brasileiro. O que vocês pensam, Zé Manuel e Bruno Prado? Eu acho que tá na briga, sim. Eu não tiro nem o Palmeiras, para ser sincero com você, da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Né? Assim, se você pega o campeonato em pontos perdidos, você vai ver o Atlético Mineiro em primeiro, o Flamengo em segundo, com possibilidade do Flamengo vencer os jogos que restam, porque aí é uma grande questão, ele tem que ganhar, né? Não adianta, tem jogos a menos, mas tem que ganhar esses jogos, né? E ele chegaria brigando com o Atlético Mineiro se obtiver sucesso nisso. E o Palmeiras vem mais atrás, agora com 8 pontos de diferença. As chances diminuíram, né? Mas eu não tiro ninguém da briga. Reconheço que está mais ali a disputa para Atlético Mineiro e Flamengo. Depende de sucesso do Flamengo nesses jogos anteriores. Mas assim, os dois estão na briga mais direta, e o Flamengo e o Palmeiras depois. E até para o Bruno poder comentar sobre esse assunto, né? A gente lembra que teve convocação para a seleção brasileira. O Tite convocou jogadores que atuam no Brasil, também que atuam no Flamengo, né? Então existe uma chance também de alguns outros jogos serem adiados, né, no Campeonato Brasileiro, o que deixaria o campeonato com um calendário diferente, né? Nós atravessaríamos dezembro com jogos do campeonato, Bruno. O Juninho Paulista falou na sexta-feira na convocação de que os times que tiveram jogadores convocados, foram Galo, Palmeiras, Flamengo e Inter, terão seus jogos adiados, né? E deve acontecer isso na data FIFA de novembro também. E o Cuca criticou isso ontem, é? Ele não acha boa esse adiamento aí dos jogos do Galo. Porque vai passar do dia 5 de dezembro. Os jogadores já não tiveram férias direito, né? Alguns deram folga, né? Mas o calendário não parou. Se não tiver férias de novo, ou tiver férias muito curtas, não tem quem aguente, né? Na parte física e na parte emocional. E sobre o campeonato, acho que tem um favorito hoje, claro, que é o Atlético Mineiro. Não descarto Flamengo e Palmeiras da briga, mas hoje o campeonato acho que tem um time favorito. Eu concordo com você, sou contra o adiamento dos jogos também. E o jogo vai voltar. O segundo tempo todo pra você, como diz o Vanderlei Nogueira. Agora com você, José Manuel de Barros. Apita o árbitro! A bola outra vez está rolando em Belo Horizonte. embora, meus amigos. América e Flamengo, primeiro tempo 0-0, comecinho do segundo tempo, e vem tentando partir para o ataque. O América recupera Mateuzinho, Mateuzinho do meio com Arão, Arão sai jogando aqui na direita, Vitinho, Vitinho chama Pedro, Pedro vem pelo meio, ajeita a bola mais atrás, Thiago Maia levou a marcação do primeiro, depois perdeu, recupera o América, vem, vem, vem para o campo de ataque, bola solta do lado esquerdo, Mateuzinho chegou, dividiu, largou para o Vitinho, deu ladrão, recupera outra vez o América, Felipe Azevedo batendo mais à frente pela meia, enfiado de bola na entrada da grande área, tentativa para o Mauro Zárate, chega para tirar, cortando a zaga do Flamengo, cai do meio agora com o Diego, tenta partir para o contra-ataque, derrubado pelo Lucas Calvo, arbitragem para e marca falta, é falta para o Flamengo fazer a cobrança aqui do grande círculo do gramado, comecinho do segundo tempo na Arena Independência em Belo Horizonte. Pelo que eu tô vendo, sem mudança, né, Guilherme? Sem mudanças. América Mineiro é o mesmo time da primeira etapa, assim como o Flamengo, 0-0, início do segundo tempo. E vem dominando Arão aqui da meia-lua da grande área, larga o jogo no setor direito, Gustavo Henrique vem caminhando com ela. É, lembrando que o Flamengo é mais forte no segundo tempo, né? Vamos ver hoje. Vitinho domina, larga o jogo na ponta direita, Mateuzinho cortou a marcação, volta a bola aqui da meia, Vitinho dominou, meio campo agora, Thiago Maia de primeira pro Arão. Arão avança para o campo de ataque, já tá apostado aqui na entrada da grande área, o América sempre fechadinho, na direita Mateuzinho. Rolou pelo meio para Vitinho, não domina legal, insiste no lance, recupera a posse de bola, vai cruzar, levantou, bola para o segundo pau, subiu o goleiro Matheus Cavicchioli, vai no alto para segurar com firmeza o goleiro do América, Guilherme. Mais uma vez o Matheus Cavicchioli vai no alto no segundo andar para ficar com a bola. No primeiro tempo, Zé, tivemos aquela parada técnica e agora o termômetro marca 27 graus lá na Arena Independência e com o gramado, a gente acompanha aqui, todo coberto com sol, né? Então o segundo tempo pode ser, digamos assim, um pouco pior agora, meio-dia, né? Aquele sol um pouco mais forte, o sol do meio-dia, o termômetro marcando 27 graus, Zé. É, o Flamengo como visitante, ele não marcou no primeiro tempo em 50% dos jogos, ele passou em branco, né? E geralmente o Flamengo cresce no segundo tempo, né? Na parte final do jogo. Vamos ver hoje aí com esse sol aí, com esse calor. E vem para o ataque, Thiago Maia avançando na esquerda, soltou mais à frente Bruno Henrique. Tentou levar a marcação do Patrick. Bola para fora do gramado. Lateral para o América fazer a cobrança. Patrick arremessando, soltando na meia. Procurando jogada com Ademir. Aqui na ponta direita ele vai tentar apertar. Vem primeiro René na recuperação. Domina e volta a bola para o Gabriel Batista. O goleiro do Flamengo domina aqui da pequena área. Tá poupando o Diego Alves, a equipe do Flamengo, para o jogo da quarta-feira, lá no Equador contra o Barcelona de Guayaquil. Saiu o Flamengo com o Léo Pereira, Léo Pereira na meia esquerda, no toque de bola pro Thiago Maia, meio campo Pedro, Pedro ajeitou mais atrás, avança pelo meio campo, vem levando o René, René virou da esquerda pra direita, boa inversão pra Mateuzinho, lateral avança, vai para a entrada da grande área, ponta direita pra Vitinho, Vitinho na área, vai cruzar, pegou mal, mandou pra fora. Que é isso, Vitinho? Pega mal na bola, mandou pela linha de fundo, tiro de meta para o América fazer a cobrança, Guilherme. Ele recebeu do Mateuzinho ali na direita, invadiu a grande área, tentou finalizar, mas estava sem ângulo, poderia tentar uma jogada para algum companheiro que chegava na grande área, talvez ali um cruzamento, uma bola na área, né, a bola aérea, ele acabou desperdiçando, jogou pra fora, apenas tiro de meta, 0-0. 0-0, e vem a América agora, bola no meio, Fabrício ajeitou aqui no meio campo, Felipe Azevedo vira tudo, meteu bola na ponta direita pra Ademir, Ademir vai encarar a marcação do René, partiu, vai pra entrada da grande área, penetrou, vai cruzar, corta René, estica a perna, afasta, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o América, que sempre chega aqui pela direita com Ademir, Guilherme. Sempre com ele nas costas do René, mais uma. Na sequência, o René conseguiu se recuperar, jogou a bola para fora, escanteio. Vem o América, de novo na direita, bola parada. Tenta abrir o placar o Coelho, Zé. Alô, Osmar Costa, grande abraço, obrigado. A bola na cobrança do escanteio para Ademir. Ademir na grande área, lado direito. Lá vem perigosamente, Zárate tentou o cruzamento. Trava Bruno Henrique, ajudando aqui atrás. Bota a bola pela linha de fundo. Outro escanteio. Não, tiro de meta, já cobrado. Lá vem Flamengo. Flamengo sai jogando aqui no campo defensivo. Recolhe, vem levando. Vem partindo agora Diego. Diego na esquerda para Bruno Henrique, do meio campo para Diego. Diego pressionado, perdeu para o Lucas Cal. O Atos foi na bola. Largou na meia direita, vem penetrando perigosamente, Zárate dominou, tentou girar, aperta a marcação do Flamengo, recupera René, René no lado direito, Mateuzinho vira tudo, meteu bola comprida na ponta esquerda, Bruno Henrique partiu na velocidade, agora chegou, vai pra cima da marcação do Patrick, cortou, vem pelo meio, rolou, entrega pro Thiago Maia lateralmente no lado esquerdo, Diego, Diego chegou para fazer o domínio, na área para Vitinho, chegou no fundo, cruzou pra boca do gol, goleiro catou, largou, voltou Bruno Henrique, tentou levar a marcação, cai na área, o Daronco perto do esquerdo, foi na virada, corta a defesa do América, levantando aqui pro meio do gramado, brigou René, bateu nela lá pra entrada da grande área, chega Lucas Cal pra cortar, abre do lado esquerdo e a vez do América agora, e Felipe Azevedo ultrapassa a divisória, o Marlon vai passar, ele tá levando ainda pra cima da zaga, abre na ponta esquerda, Mateuzinho chega da marcação, aperta a equipe do América, equipe na ponta, Marlon dominou, tem mais atrás, pedindo bola Fabrício, bola pra ele, recolheu então Fabrício Daniel, rolou a bola aqui no meio campo de novo, o Flamengo aperta, a bola solta aqui no meio campo, vem levando o Cal, tentou soltar pela meia, vai pra entrada da grande área, Felipe Azevedo, corta Mateuzinho, tira de canhota, despacha, levanta a bola aqui pro meio do gramado, vem América outra vez, chegou Ricardo Silva, dominou, largou bola mais à frente aqui no setor direito, recolhe Patrick, Patrick na ponta direita, faz o lançamento, vem pra Juninho, Juninho tentou levar a marcação, tá perto da linha de fundo, rolou mais atrás, larga a bola aqui na direita do campo, tentativa outra vez, ligando pela bola, Ademir chega primeiro pra fazer o corte, Thiago Maia lança no meio campo pro Vitinho, tenta fazer o giro contra a marcação, puxado Bruno Henrique, falta, marca o árbitro, é falta para o Flamengo bater, atenção meus amigos, o tempo vai passando, a Jovem Pan está contando o tempo que falta para você. A contagem regressiva, Jovem Pan, faltam agora 39 minutos para o fim de jogo em Belo Horizonte. Placar da Pan no Campeonato Brasileiro, América 0, Flamengo também 0. Dá joinha, curta nossa transmissão aqui no YouTube, no Jovem Pan Esportes, no Jovem Pan News. Compartilhe, compartilhe, minha gente, a transmissão de América e Flamengo. Tamo junto, lá vem pro campo de ataque, lado direito, levando o Flamengo agora. Parou, pisou na bola aqui pelo centro direito do campo, Mateuzinho, Mateuzinho do meio, Thiago Maia. Lançou na entrada da grande área pela direita, Pedro, invadiu, chegou, busca a linha de fundo, vai cruzar em cima da marcação. Vem pra fazer o corte, tira aqui atrás de qualquer maneira, mandando a bola pra fora do gramado, Marlon. Ricardo Silva tava na cobertura, manda pra fora do campo lateral da direita para o Flamengo fazer a cobrança. Mateuzinho arremessa pro Ilharão, Ilharão na direita, deixa curtinho pro Mateuzinho, dá um tapinha mais atrás, movimenta a bola aqui no setor direito, o Flamengo vai agora com Gustavo Henrique, meio campo faz o passe, ele é o Pereira, lado esquerdo René, René ameaça o lançamento, tá perto da esquerda Bruno Henrique, ele tenta passar pela marcação, não passa, ainda dominando bola, apertou pra tocar na bola, agora o Fabrício, ela vai para fora do gramado, lateral da esquerda para o Flamengo, René prepara a movimentação, vai pra cobrança do lance lateral. Tamo junto aqui pessoal, tamo junto na jornada esportiva da Jovem Pan aqui no YouTube, Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, no Panflix, no rádio, no AM 620 e na rede Jovem Pan, tem Jovem Pan News no Brasil inteiro, vem dominando bola aqui no lado direito, recolhe, vem trabalhando a equipe do Flamengo, o Diego virou pro lado esquerdo, campo defensivo, vem Léo Pereira pressionado, chega a marcação do Fabrício, ele volta aqui na grande área, Gabriel, Gabriel atravessa na direita, toque de bola para Gustavo Henrique aqui do meio campo com o Ilharão, abriu na direita outra vez, Gustavo Henrique marca agora a saída de bola, a equipe do América rola pelo meio, entregando no Vitinho, Vitinho parou, tentou arredondar aqui na entrada da grande área, Diego tá aqui atrás, domina o camisa 10 do Flamengo, vem embora, vem dominando, prepara o lançamento, que bolão no lado esquerdo do campo, lá vem Flamengo, René partiu pra entrada da grande área, cortou a marcação, levantou na direita, vai Pedro, a bola passa à frente dele, vai pra fora, vai pela linha de fundo, chegada perigosa do Flamengo, Tebas. Ele foi muito bem no lance, né, uma assistência do Diego, um ótimo passe para o René, que fez a finta no marcador, mas aí tentou a assistência, um toque no vazio pro Pedro, e o toque foi um pouco forte, ela se perdeu pela linha de fundo e vem o América, 0 a 0. 0 a 0, futebol é na Jovem Pan. Amanhã nas lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista ou 10 de 89 sem juros nas lojas 100. Abraçando você ligado, conectado comigo em todo o Brasil, tá no YouTube, Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, deixa um like, compartilha a transmissão de América e Flamengo, pra chamar os amigos, a família, todo mundo pra acompanhar o futebol pela Jovem Pan, tamo junto aí. Hoje à tarde tem Atlético Paranaense Grêmio 18:15, com imagens do jogo, transmissão de TV aqui no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, pra você que é membro do canal de esportes da Pan no YouTube, pra você que é assinante, na opção torcedor fanático, por R$ 24,99 por mês, você tem acesso ao jogo com imagens aqui no YouTube, Atlético e Grêmio. Vem bola para o ataque, a equipe do Flamengo, Diego pela minha direita, tanto passe perde, melhor para o América, que vem embora para o ataque, bola com Felipe Azevedo, largou para o Fabrício, de primeira, meteu bola na ponta esquerda, lá vem carregando, lá vem partindo pela ponta, dominou agora pela ponta esquerda, carregando Felipe Azevedo, ajeitou a bola aqui do meio do gramado, lado esquerdo do campo, recolhe então, vem levando agora, conduzindo bola, Zárate, Zárate lateralmente fez o passo, outra vez com Felipe Azevedo, vem pelo meu, preparou o cruzado na boca do gol, corta agora Gustavo Henrique, ela caiu no rebote, Marlon abriu a bola na ponta esquerda, Felipe dominou, Felipe Azevedo cortou puxando pro pé direito, tenta ajeitar mais atrás, coloca pro Lucas Cal, ameaçou bater, enfiou na grande área, estica a perna, Léo Pereira chega para fazer o corte, insistindo Lucas Cal de cabeça, meteu bola aqui na ponta direita, Patrick, pressionado pelo Bruno Henrique, tentou ajeitar mais atrás, o Bandeira pegou o impedimento, está parado o ataque do América, Guilherme. Parado o ataque, o Bandeira marcou o impedimento, o Daronco confirmou o ataque do América paralisado, e agora a gente acompanha pelo replay da TV, realmente estava à frente o jogador do Coelho. Segue o jogo, passamos aí já de 10 desse segundo tempo e segue tudo igual, 0-0, sem gols lá na Arena Independência em Belo Horizonte, José Manuel. Muito bem, minha gente, tenta partir para o campo de ataque aqui do lado direito, bora na velocidade para o Bruno Henrique, botou na frente, partiu, caiu, pedido, falta, o árbitro não deu, chega para tirar aqui atrás a zaga do América, tenta ligar o contra-ataque lado esquerdo do campo, dominando, rolando o jogo aqui do meio do gramado, vem trabalhando outra vez o time do América, tentando colocar velocidade no lance, acabou sendo puxado aqui atrás o Felipe Azevedo, o árbitro parou para marcar a falta, Bruno Prado, a análise da Pan América e Flamengo, 0-0, 34 para acabar o jogo em Belo Horizonte, Bruno. É, segue um jogo equilibrado, o América, assim como fez no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, ele começa o segundo tempo avançando um pouquinho mais o seu time, e a tendência é que aconteça o mesmo que na primeira etapa, depois de uns 15 minutos, o América volte, marque bem atrás quando o Flamengo tiver a posse de bola, e o Flamengo está com dificuldade para criar, não é um bom jogo do Flamengo, independente do cenário, mesmo quando o América dá um pouco mais de espaço, o Flamengo não aproveita, é um jogo, mais um jogo abaixo do Flamengo, né? O Flamengo jogou mal contra o Grêmio, contra o Barcelona, não dá para dizer que jogou mal, né? Porque venceu e teve várias oportunidades, mas também cedeu oportunidades ao Barcelona. Foi um jogo muito aberto. E hoje, mais uma vez, o Flamengo joga mal. Contra o Grêmio e contra o América, o que preocupa é que o time criou muito pouco, né? O América ainda está em andamento, contra o Grêmio não criou quase nada. E vem América para o campo de ataque, manda aqui do meio, vem para fazer o domínio, tentando girar, Zárate contra a marcação, acabou recuperando o Flamengo com o Diego, depois foi derrubado. Falta cobrada aqui no comando, Pedro, tem Bruno Henrique partindo, é lançado, a bola bateu no pé dele e fica de presente com o Patrick, domina pelo América aqui na defesa, é a vez do América partir para o ataque, a bola aqui na direita, enfiada na grande área, Fabrício vai invadir, chega Léo Pereira para fazer o corte, manda da bola pela linha de fundo, outra chegada forte do América, aqui pela direita, o Léo Pereira vai bem na bola para fazer o corte, deixa eu ver se o Bandeira não marcou um impedimento aqui do Fabrício, hein, Guilherme? Vamos aguardar, marcou sim o auxiliar número 1, o Rafael da Silva Alves, marcou impedimento na tentativa do seu Fabrício Daniel, mas o fato é que o ataque do Flamengo lá e o América já responde cá. Jogo bastante movimentado, segue movimentado, né, Zé? Por enquanto tudo igual, apesar de movimentado, sem gols, 0-0. 0-0, levantamento de bola agora do goleiro Gabriel Batista, dá para o ataque do Flamengo, Vitinho vai brigar, subiu para tirar de cabeça Eduardo, cai a bola com o Marlon, sai jogando o América, tentando ligar o contra-ataque, Lucas Cal, na meia Felipe Azevedo, vem Fabrício, Fabrício Daniel, brigou, Vitinho dividiu, sobrou na esquerda Marlon, Marlon tenta mais à frente, vem Mateuzinho, recupera pelo Flamengo, rola pelo meio agora o William Arão, Arão domina pertinho da linha divisória, lateralmente aqui da direita, faz o toque outra vez para Mateuzinho, Mateuzinho voltou com o William Arão domina, volta para o seu campo o América, o Flamengo trabalha no grande círculo com Diego, Diego contra três, dominou, limpou, abriu na esquerda pedindo a presença do Léo Pereira, Léo Pereira domina no meio campo, faz o passe, Thiago Maia dá um tapinha nela, deixa para o Diego, Diego outra vez na esquerda com Léo Pereira, jogou na entrada da grande área, vem Thiago Maia, dominou, a marcação apertando com o Juninho, ele volta a bola para o Léo, Léo no meio campo, faz o passe para o Diego, no pivô, Pedro dominou, girou, bateu para o gol, espalma Matheus Cavicchioli, dominou bonito, Pedro girou, soltou a bomba, espalma o goleiro, Bandeira tá marcando impedimento, Tebas! E tava um pouco à frente mesmo, né? Acertou a arbitragem, uma assistência espetacular feita pelo Diego Ribas e estava um pouco à frente o Pedro. Perna canhota, uma pancada, espalmou o goleiro, mas estava parado o jogo. Beleza, galera. E aqui vem partido para o campo de ataque. Bruno Henrique avançou pela ponta esquerda, vai para a entrada da grande área. Tira Ricardo. A bola levantada para o campo de ataque. Rede de cabeça cortou. A bola caiu no meio campo. Estica a perna. Thiago Maia não pegou. A bola sobra do meio campo. Mauro Zárate na velocidade. Um bolão na ponta esquerda. Felipe Azevedo dominou, invadiu, cortou, bateu para fora. A bola passou à esquerda do gol. Vai pela linha de fundo. Grande oportunidade do América. Ela vai a tiro de meta para o Flamengo. Quase, quase, Guilherme. grande oportunidade, talvez a melhor da partida pelo lado americano. Na jogada para a grande área pela esquerda, o Felipe Azevedo invadiu a grande área, passou ali pela marcação, tinham dois em cima dele, ele consegue finalizar e quase a bola entra, passa ali pelo goleiro Gabriel Batista e vai para fora. Segue o jogo 0-0, mais uma grande chance do América, José Manuel. Deixa um like na transmissão da Pan no YouTube, Jovem Pan Esporte, Jovem Pan News, compartilhe a nossa transmissão de América e Flamengo com os amigos, com a família. Tamo junto aqui, você ligado, você conectado comigo em todo o Brasil. Mexe o Flamengo, olha o Michael aí, Rafael Teba. 19, Michael em campo, atacante do Flamengo, ele sempre entra na segunda etapa, Vitinho foi embora. Então anote aí, José Manuel de Barros. Vitinho com a 11 foi embora, Michael 19 em campo no Mengão. Olha o Flamengo, bomba de fora, vai pela linha de fundo, passando à direita do gol, apenas acompanha o Matheus Cavicchioli, ela vai a tiro de meta. Não foi a única alteração não, né, Tebas? O Diego tá dando lugar ao Andréas Pereira também, né? É isso aí, né? O Andréas Pereira que sempre entra também, o Diego vai embora. Ele deu duas assistências boas, né, consecutivamente, mas vai embora o Diego Ribas e entra o Andréas com a 18. Muito bem, duas alterações no Flamengo. Bruno Prado, claro que tem um desgaste, mas segura aí porque vem Flamengo. Pedro lançado do comando, tentou levar o zagueiro, levanta o braço, pedindo um toque, o árbitro mandou seguir, cai do meio campo Gustavo Henrique, lança a bola outra vez na esquerda, vai Pedro, subiu o Patrick, corta de cabeça, sobra do Bruno Henrique. Bruno Henrique dominou, girou contra a marcação, rolou a bola aqui pelo meio campo, Andréas Pereira lateralmente com René, devolveu pro Andréas aqui do meio, vai levando 18 do Flamengo, parou o peso na bola, acabou de entrar no lugar do Diego, tava desgastado já, bate na marcação, sobrou na esquerda, René de longe, volta a bola aqui para o Gabriel na grande área. Bruno Prado analisa duas mudanças do Flamengo, Bruno. É, e precisava mexer, o time não faz boa partida, não muda muito o posicionamento, Michael pelo lado, Vitinho hoje estava atuando pelo lado do campo, muda a característica, né? O Michael é mais ponta mesmo de velocidade, o Vitinho às vezes vem pro meio, vamos ver o Flamengo. Olha o Flamengo para o ataque, Andréas lançado na grande área, deixadinho um pouco aqui atrás, lá vem Flamengo, atenção, bola na esquerda, Bruno Henrique, fraquinho! Nas mãos do goleiro, ele perde a oportunidade, tinha tudo para marcar o primeiro gol do Flamengo, perdeu outra chance, pois não, Bruno Prado? Então, o Michael é mais direto, mas o Michael também é um cara que precisa de espaço para realmente jogar bem, né? Ele tem um pouco mais de dificuldade quando não tem muito espaço. E o Andréas, no lugar do Diego, deve dar um pouco mais de dinâmica, né? O Diego tem um passe mais refinado, mas o Andréas também tem muita qualidade técnica com a bola no pé, também tem um passe bom e é mais dinâmico que o Diego, né? Inclusive, eu imagino que hoje, assim como foi contra o Barcelona no primeiro jogo, o Andréas ganhou o lugar do Diego no time. E vem para o ataque, Michael leva a equipe do Flamengo, tentou soltar o comando para o Pedro, chega para fazer o corte, Patrick recupera pelo América, sai jogando aqui na defesa, vira tudo, lançou na ponta esquerda, vem Mateuzinho, divide com o primeiro, divide com o segundo, ganha dos dois, avançou, largou, entrada da grande área aqui pela direita, soltando agora pro Andréas Pereira na ponta direita, outra vez, cruzamento do Mateuzinho, forte demais, passa por todo mundo, do outro lado, Ademir recuado, domina, sai jogando aqui do meio campo, Juninho bateu mais à frente, tenta partir para o ataque, carregando aqui pelo meio a equipe do América, deu o bote, recuperou, agora o Thiago Maia leva para a entrada da grande área, toca lateralmente nela, abriu na minha esquerda, Andréas Pereira, na área agora, Bruno Henrique, aqui pela esquerda, marcado por dois, voltou para o Andréas Pereira, devolveu no meio campo, entregou para o Gustavo Henrique, zagueiro, tá aqui no campo de ataque, largou na direita, Mateuzinho na área, Michael vai cruzar, na zaga, bola vai pra fora, bateu no Bardon, linha de fundo, escanteio para o Flamengo bater, Rafael Teba. É mais um escanteio, olha lá o Renato Portaluppi, que beleza, hein? Renato Gaúcho ali com uma corrente, que beleza, tá aí, mas tá bravo, fez uma cara de bravo no banco de reservas e tá caminhando por ali. É escanteio para a equipe do Flamengo, vai todo mundo para a área, Gustavo Henrique, que é grandalhão, tá na área, Léo Pereira também, enfim, o Pedro, escanteio para o Flamengo, José Manuel de Barro. Escanteio para o Flamengo, lá vem para a cobrança, atenção, partiu para a bola, Andréas Pereira, pé direito, levantou, bola fechada, desvio do Pedro no primeiro pau, ela passa por toda a área, sobra do outro lado, aí o Léo Pereira tentou salvar, deu um tapa mais atrás, arma o contra-ataque do América, arrancou na velocidade, Ademir, dá o bote de Mateuzinho, e aí o Bandeira marca falta, o ato de longe já pega o cartão, vai dar cartão amarelo pro lateral do Flamengo, Guilherme Silva. Sobe o cartão amarelo para o Mateuzinho e aí não tem nem discussão, realmente ele foi para parar a jogada, foi forte ali e só acertou o Ademir, jogador do América. Falta muito bem marcada, muito clara e o cartão bem aplicado em cima do 34, Mateuzinho do Flamengo. Felipe Fernandes, bem-vindo ao torcedor panático. Torcedor panático tem acesso à transmissão de Atlético Paranaense e Grêmio hoje, 18h15, com imagens do jogo, transmissão de TV, da TV Jovem Pan, aqui no nosso canal de esportes no YouTube. Seja você também um membro do canal de esportes da Jovem Pan, no plano torcedor panático, por R$24,99 por mês. Você assina e tem acesso com imagens do jogo, as partidas do Atlético da Arena da Baixada, em Curitiba, até o final do Campeonato Brasileiro, para todo o território nacional. Então hoje, Atlético e Grêmio, depois tem Atlético e Flamengo, Atlético Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e muito mais pra você. Um cartão amarelo pro Mateuzinho, foi bem merecido, hein, Bruno? Não pegou a bola, foi direto nas pernas do Ademir. É, e aí foi um erro do Léo Pereira, né? Quem armou esse contra-ataque foi o Léo Pereira. Ele tava lá na frente, deu a bola pra trás e o Mateuzinho foi obrigado a matar a jogada. Cartão justo, mas o Mateuzinho tem que cobrar o Léo Pereira desse cartão. Mudou. Mexe o América. Mexe o América. Duas mudanças. A primeira sai o Felipe Azevedo. Entra o Rodolfo, camisa número 9. Rodolfo, artilheiro do time na temporada com 8 gols. Então, Rodolfo 9. E entra o Alê 30 na vaga do Fabrício. Fabrício foi embora. O Fabrício Daniel. E entra o 30 Alê. As duas mudanças do técnico Wagner Mancini. Ô, Zé Manuel, o lance do cartão amarelo para o Mateuzinho, né? A bola foi rente à lateral ali. E aí o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, ele fingiu que foi chutar a bola. Ele deu um chute no vácuo, um chute no vazio, para tentar enganar o adversário, o jogador do América Mineiro. E vem para o campo de ataque da esquerda ali, dominando, vai levando o América lateralmente na esquerda. Marlon, Marlon recolheu, vai para cima da zaga, 24 para acabar, tentou na entrada da grande área. Arão antecipou, cortou, sai com o Andréas Pereira, um tapinha mais à frente, larga a bola aqui no lado direito. Olha o Michael levando o Flamengo na velocidade, conduziu, tem Pedro pelo comando, tem Bruno Henrique do outro lado. Aí ele deu corte, finta de novo o marcador, avança Michael. Busca a ponta direita, levou, tentou levantar na grande área, bate em cima do Eduardo Bauerman, vai para fora do gramado, lateral aqui no lado direito para o Flamengo fazer a cobrança. 0-0 é o placar da Arena Independência, América e Flamengo. Tá no YouTube comigo, dá um like, curta nossa transmissão, compartilha a transmissão de América e Flamengo, tamo junto. Aqui na direita vem para a cobrança do lance manual, vai para a cobrança do lateral aqui na direita, equipe do Flamengo. Alô Carlos Dias, bem-vindo ao Panático. Torcedor panático tem acesso a Atlético e Grêmio com imagens do jogo hoje à tarde, 18h15, pelo Campeonato Brasileiro, para todo o território nacional por R$24,99. Flamengo tentava, recupera o América, bola recuada aqui da pequena área. Bruno Prado, 23 para terminar o jogo. Belo Horizonte, placa. Olha o Flamengo aqui, lá vem Pedro, ajeitou no meu campo, perdão, Andréas Pereira, ajeitou aqui no meu campo, entregou para o Thiago Maia. Thiago Maia voltou a bola com René. René pressionado, mais atrás Léo Pereira. Léo Pereira na direita com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique chama Mateuzinho, voltou a bola. Aqui na defesa outra vez, o recolhe Gustavo Henrique do lado para Léo Pereira. Léo Pereira levou, colocou agora do lado esquerdo, movimenta para René. René um pouco mais atrás, Léo Pereira se aproxima da divisória, vai lançar, lança a bola aqui na entrada da grande área, chegou Ricardo para cortar. O Flamengo insiste, Andréas Pereira de cabeça, corta Lucas Cal, tira aqui atrás de qualquer maneira, vem Léo Pereira de cabeça do meio para Arão, Bruno Prado. Agora metade do segundo tempo, América 0, Flamengo também 0, Bruno. É, o Flamengo nesse segundo tempo, de uns minutos para cá, começa a pressionar um pouco mais, tá pressionando a saída de bola do América e tá criando problema. O América está se atrapalhando para sair de trás, né? Ou sai com chutão ou erra, dá a bola no pé dos jogadores do Flamengo. Essa é a alternativa, né? Com a bola rodando de um lado para o outro, o Flamengo não está conseguindo. Então a pressão na saída de bola e o erro do América é o que pode levar o Flamengo ao gol. E vem Flamengo para o ataque, Bruno Henrique aqui na esquerda, deixa para o Andréas Pereira, tentou chegar à linha de fundo, ia passando pelo marcador, toca na bola, Rodolfo manda a bola para fora do gramado, é lateral para o Flamengo, cobrado na linha de fundo, chega para tirar, afastando a zaga. Alê meteu para fora, escanteio para o Flamengo, bater, Teba. Chegou junto o Alê, foi bem no lance, né? Travou a bola, ela foi para fora, ganhou o escanteio a equipe do Flamengo. Thiago Maia na bola e também o Andréas Pereira, escanteio para o Flamengo, vai todo mundo para a área. Andréas Pereira na cobrança, partiu, levantou a bola para o segundo pau, tira de cabeça aqui atrás, afastando a zaga do América. Olha o contra-ataque, tentativa aqui do lado direito, acabou fechando a porta, marcação firme em cima do Zárate, ele volta aqui no campo defensivo, bateu Ricardo, levantou para o meio do gramado, recupera o Flamengo, avançando agora com o Thiago Maia. Thiago Maia mais à frente, Andréas Pereira no pivô, para o Pedro, dominou, limpou, vai bater, pisou na bola, tem Michael pedido na grande área pela esquerda. Michael domina, vem pelo meio outra vez no Pedro, Pedro tentou a devolução, deu mal, chega para fazer o corte aqui no Cascal, insistiu o Flamengo, Pedro ganhou, meteu pro gol, Matheus Cavicchioli pegou. É bom goleiro, hein, Teba? É muito bom, né? Mais uma vez encaixou sem dar rebote, ele é seguro, sempre muito seguro. E o Pedro roubou do zagueiro, finalizou de fora da área, ela quicou na frente do Matheus Cavicchioli, que encaixou. É isso, bola levantada aqui para o ataque do Flamengo outra vez, vai chegar Eduardo Bauer, domina no campo de defesa, pressionado pelo Bruno Henrique, volta a bola do Matheus Cavicchioli, pé direito, tira o goleiro, despacha, levanta a bola para o campo de ataque, Rodolfo tenta chegar, caiu, pediu a falta, outro deu, do Léo Pereira, é falta marcada, é para o América fazer a cobrança, futebol é na Jovem Pan. Amanhã nas lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista, ou 10 de 89 sem juros nas lojas 100. Dá joinha, curta a transmissão da Pan no YouTube. Curta a nossa transmissão e compartilhe a transmissão de América e Flamengo, tamo junto. A bola aqui do campo defensivo, dominando bola, recolhe Ricardo Silva, levantou pro campo de ataque do América, chega primeiro então na recuperação, agora René, pressionado pelo Ademir, é perigoso o Ademir, René volta a bola no Gabriel Batista, goleiro tá na pequena área, vai chegar Rodolfo da marcação, pé direito, tira o goleiro, bateu na direita do campo, entregando agora para o Mateuzinho, Mateuzinho levantou para o contra-ataque na direita, bateu no Michael, sobra a bola de graça agora com o Eduardo Bauer, soltou mais à frente pela esquerda, Marlon, tentou arrancar pra entrada da grande área, levou, ninguém marcou, ele chegou na grande área, bateu pra trás, chega Léo, tentou cortar, tá com o Rodolfo, ajeitou, Ale bateu pro gol, bate a bola na marcação, sobra a bola pela meia esquerda, vem levando então Lucas Cal, abriu na ponta esquerda, vem Mardo, dominou, fintou, levantou pra grande área, forte demais, ela passou por cima do gol e foi pra fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Flamengo bater, Guilherme. Apenas tiro de meta, mais uma chegada do América Mineiro, com o Marlon tentando levantar na grande área, mas mais que se livrou da bola do que realmente tentou ali a meta do gol. Segue 0-0, empatado sem gols, tudo igual lá na Arena Independência, Zé. Abração pro Reinaldo Fulan, meu amigo lá em Londrina, grande abraço. Placar do jogo, 0 para o América, 0 também para a equipe do Flamengo. 19 minutos para terminar a partida, 19 para a bola parar. Você ligado, conectado comigo em todo o Brasil. E atenção, meus amigos, o tempo vai passando, a Jovem Pan contando o tempo que falta para você. Contagem regressiva, Jovem Pan. Faltam 18 minutos e meio para o fim de jogo em Belo Horizonte. Placar, Jovem Pan, tudo igual. América 0, Flamengo também 0. 4 da tarde, Juventude Santos, Fausto Favara vai transmitir, 18h15 tem transmissão da TV Jovem Pan, aqui no YouTube, no Jovem Pan Esportes, para você que é membro do torcedor fanático, pagando R$ 24,99 por mês, tem acesso a imagens do jogo Atlético Paranaense Grêmio hoje, e os próximos jogos do Atlético em casa, para todo o território nacional. Flamengo do ataque, Rodinei. Bola colocada na esquerda para Bruno Henrique, derrubado, pediu a falta, o árbitro não deu, contra-ataque do América, espichão da ponta direita para o Ademir, mata do peito, põe a bola no chão, tenta levar a marcação do René, que chega e recupera. Fala, Tebas. Rodinei vem aí, conversou com o Renato Gaúcho. Agora vai, Zé. Olha, o América recuperou no ataque. Rodolfo é lançado, entrada da grande área, estica a perna, corta. Gustavo Henrique, sobra a bola agora pela meia esquerda. Vem levando o Lucas Cal, lado esquerdo do campo, movimenta a bola. Mardon pro Zárate, dominou pela meia, pode até bater. Preferiu ajeitar aqui no meu campo. Lucas Cal dominou. Andrés Pereira fechou. Ele abriu aqui na ponta direita. Recolhe Patrick na lateral da grande área. Ele contra a marcação, rolou a bola, entrada da grande área. Tentou levar Zárate do comando, tabelou, corta, não. Tira pelo Flamengo. No meio, Thiago Maia tenta ligar o contra-ataque. Dois na marcação, ele limpa bonito, meteu na esquerda pro Bruno Henrique, Bruno Henrique tentou partir, bateu mais à frente, Pedro, dividiu, ganhou, meteu na ponta esquerda pro Bruno Henrique, ele partiu, mas o Juninho foi mais veloz, toma a frente, a bola é atropelada, é falta, marca o árbitro, na verdade, correu mais que o Bruno Henrique, porque era o Ademir, né, o atacante do América que corre tanto quanto o Bruno Henrique, o Bruno fez a falta nesse lance aí, no ataque do Flamengo, Tebas. Eles são maratonistas, né, eles correm demais realmente, medalha de ouro para o jogador do América Mineiro, de prata para o Bruno Henrique, que chegou derrubando o adversário. Os dois estão caídos, vai ter dupla modificação no Flamengo e também no América Mineiro, né? O Rodinei é uma delas, com a camisa número 20, a placa ainda não subiu e eu já vou te informar, José Manuel de Barros. No América, o Isaac, 46. Mateuzinho foi embora. Que tem, inclusive, cartão amarelo, né? Rodinei entrou na equipe do Flamengo e no América, Guilherme. Entrou o Isaac, 46, no lugar do Mauro Zárate. Vai embora o Mauro Zárate e entra o 46, Isaac. No Flamengo teve mais uma, Tebas. E parece que é o William Arão, viu? William Arão foi embora com assim que o Lázaro, camisa 13, Lázaro. Deixa eu passar certinho então. Lázaro, 13 em campo, Rodinei, 20 em campo também. Foram embora Mateuzinho e William Arão. alterações do Flamengo, alterações do América. Vou ver esse ataque do América, chama o Bruno Prado para comentar. Bola para lateral, arremesso para o América aqui na ponta esquerda. Bruno Prado, mexidas dos dois lados no jogo. Fala, Bruno. É, no América o Zárate está chegando agora, né, um desgaste natural entre o Isaac, que compõe um pouquinho mais também sem a bola, e no Flamengo, o Mateuzinho por Rodinei. O Flamengo tem usado bastante o lado direito, né? O Rodinei entra descansado. E a entrada do Lázaro, né? O Lázaro é um atacante, jogador de seleção de base, campeão mundial sub-17 com o Brasil em 2019. Saiu o William Arão, o Flamengo com mais um atacante. O Lázaro deve entrar atrás do Pedro e fica com o Andreas Pereira ao lado do Thiago Maia ali como volantes. O Lázaro provavelmente jogando atrás do Pedro, Michael e Bruno Henrique abertos. Placar do jogo, 0-0. Rudimar Perim, bem-vindo ao torcedor fanático. Torcedor fanático, assina aqui como membro do canal de esportes da Jovem Pan no YouTube por R$ 24,99 e tem acesso aos jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, até o final do Campeonato Brasileiro, né, para o território nacional. R$ 24,99 e você se torna um torcedor fanático e tem acesso, assiste a todos os jogos do Furacão. Atlético e Grêmio é o jogo de hoje à tarde, com transmissão aqui do Tibaço da Jovem Pan, com imagens do jogo para você. Parou. Por quê? Guilherme Tebas. Tá parado o jogo, né? Por causa do calor. Muito quente a temperatura hoje na região do Estádio Independência em Belo Horizonte. Por isso a parada ali para os jogadores tomarem uma água. O técnico Renato Gaúcho, obviamente, aproveita essa parada, faz uma rodinha ali com os jogadores do Flamengo e passa algumas orientações. Guilherme Silva, é isso, né, Guilherme? É isso, Rafael Tebas, aquela parada tradicional, né, os 30 minutos de jogo, e os técnicos aproveitam justamente essa parada também, claro, hidratação, mas também para analisar o time, conversar, dar ali algumas orientações à beira do gramado. Wagner Mancini conversa ali com um membro da comissão técnica. Cara de filósofo ali, né? É. Cara de filósofo, pensador ali e tal. Cara de quem está estudando bem o jogo e que depois da parada técnica, digamos assim, as coisas vão acontecer. E todo técnico faz isso, faz parte aí do futebol. Digamos assim, é bem notável isso. O jogo segue parado e por enquanto é isso, 0-0. E apesar de muito movimentado, nada de gols, hein, Zé? Um resultado bom pro Atlético Mineiro, né? Já foi boa a derrota do Palmeiras, boa a derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro. Esse empate também, né? Bom para o Galo, Bruno Prado. Sim, bom para o Galo, né? O Galo vai abrindo vantagem em relação aos seus concorrentes, aos seus principais adversários, né? O Galo, com esse empate, vai ficando a 11 pontos do Flamengo, a mesma distância que começou na rodada. Então, para quem está na frente, se não diminuir a distância, o adversário tem um jogo a menos para correr atrás. É, meu amigo, você ligado, conectado comigo em todo o Brasil. Tá bom demais. Tamo junto aqui da Jornada Esportiva da Jovem Pan. Vamos nessa, meus amigos. Dá joinha, curta a nossa transmissão do YouTube. Compartilhe a transmissão de América e Flamengo. O placar é de 0-0, 4 da tarde. Juventude Santos. Fausto Favara vai transmitir com todo o timaço da Jovem Pan. Tamo junto nessa. Aliás, o Fausto Favara narra. Estaremos juntos em Atlético e Grêmio. Jogo às 18h15 com imagens do jogo na Jovem Pan TV, aqui no canal de esportes no YouTube, para membro do torcedor fanático, pagando R$ 24,99 por mês. Se você não é assinante, torne-se um membro do nosso canal. América puxa o contra-ataque, bola da ponta direita, Rodolfo tentou invadir a grande área, chegou o Thiago Maia marcando, o Rodolfo dominou, rolou mais atrás, o Bandeira já parou. Marca impedimento no ataque do América. Para tudo, Guilherme. Para tudo, Rodolfo tentando chegar mais uma vez, ele que entrou agora há pouco na equipe do Coelho, e a arbitragem acerta mais uma. O Rodolfo estava adiantado quando tentava a jogada ali pelo lado direito do ataque do Coelho. Arbitragem ali do Rafael da Silva Alves, o auxiliar número 1, acertando até aqui todas. E agora o jogo está parado, tem um jogador... Juninho, né? O Juninho. Obrigado, Zé. Juninho está caído, aparentemente vai ter que deixar o gramado. E o Mancini já também à beira do gramado orienta ali. Provavelmente vai ter mais uma mudança no América, Zé. Muito bem, meus amigos, futebol é na Jovem Pan. Amanhã, nas Lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista, ou 10 de 89 sem juros, nas Lojas 100. Grande abraço a você ligado, meio-dia e 43. Belo Horizonte, América 0, Flamengo também 0, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juninho saiu de marca, está fora do gramado, na Arena Independência. Bruno Prado, 0-0, América e Flamengo. Deixa eu ver essa alteração primeiro, acho que não dá mais para o Juninho, né, Guilherme? Perfeito, José Manuel, Juninho saindo, Alan Ruschel, camisa 6, meia dúzia, está entrando. E só vamos confirmar porque saiu outro jogador também ali. Então provavelmente a gente confirma já já. A princípio, sim. Alan Ruschel, camisa 6 em campo. Marlon saiu, Marlon foi embora e entra o Alan Ruschel, camisa número 6. Já já a gente confirma sobre o Juninho. Lá vem dominando bola aqui no campo defensivo, Léo Pereira recolhe, pressionado, marcado, volta a bola aqui na entrada da grande área, a bola vem para o goleiro Gabriel Batista, Gabriel recolheu pela equipe do Flamengo, vai sair jogando, vai sair no toque de bola aqui do campo defensivo, tentou abrir aqui no lado esquerdo do campo, Léo Pereira despachou para o ataque, Bruno Henrique, deixadinha na ponta esquerda, vai Flamengo, chega para fazer o domínio, carregando para cima da zaga, pedalando da ponta esquerda, enfiada de bola no comando, Bruno Henrique vai marcar, chegou, trava a zaga com ele, chegou travando Eduardo Palma, bola pela linha de fundo, quase, quase o Flamengo chegando, Guilherme. Quase, quase o Flamengo chegando na grande área. O Bruno Henrique tentando a jogada e teve o desvio. Só para confirmar, saiu o Juninho e entrou o 7, Ribamar. Ribamar, camisa 7, no lugar do Juninho. A mudança e a última do Wagner Mancini. Muito bem, escanteio para o Flamengo. Andrés Pereira para a grande área. Partiu, pé direito, levantou, tira Matheus Cavicchioli. Rebote para o Flamengo da meia direita. Thiago Maia dominou, ajeitou mais atrás. Larga para o Rodinei. Rodinei da direita de novo, no toque de bola para o Thiago. Thiago dominou, tentou na ponta direita, chamando o Michael. Michael domina, vai encarar a marcação pelo meio. Levou, cruzou para a boca do gol. Vai chegar Pedro, estica a perna, afasta Ricardo. Cai a bola aqui, ainda na meia. Gustavo Henrique deu bote errado. Olha o América, tentava Ribamar. Melhor, Rodinei recuperou. Larga na direita, vem Flamengo para o campo de ataque, Thiago Maia mais à frente, outra vez no Rodinei, cortou pelo meio, vem levando em direção à grande área, partiu, largou para o Henrique, boa bola aqui na ponta direita, Michael vai cruzar, pé direito, levantou, subiu Matheus Cavicchioli de novo, vai no alto, segura firme, Rafael Tebas. Ele foi no alto, segurou firme, encaixou, né, foi bem mais uma vez o Matheus Cavicchioli, leu bem a jogada como sempre, encaixou, é um goleiro seguro, eu não gosto de ficar elogiando goleiros, Emanuel, mas até agora está impecável no jogo o Matheus Cavicchioli. Independente do que aconteça, esse é bom goleiro. É bom goleiro. É bom goleiro. Lá vem para o campo de ataque, a bola solta aqui no lado direito do campo, vai chegar para matar no peito Rodolfo. Rodolfo ajeitou mais atrás, deixa a bola agora na meia, Patrick leva o América para o campo de ataque, 0 América, 0 para a equipe do Flamengo, perdeu ponto, Atlético Mineiro ontem, perdeu 2 pontos contra o São Paulo, empatando 0-0 no Morumbi, Palmeiras perdeu 3 contra o Corinthians, perdeu por 2-1, mas o Flamengo não se aproveita, tá empatando com o América 0-0, lá vem América para o campo de ataque, bola aqui no lado direito, Rodolfo. Rodolfo vai pro levantamento na área, preferiu cortar o marcador, tenta bater pro gol. Trava agora Lázaro, cai a bola na entrada da grande área pela minha esquerda ali, ali prendeu, ajeitou Lucas Cal, tá de frente, prepara o lançamento, abertura de bola aqui na direita, estica a perna Rodolfo, chega rasgando de qualquer maneira, bate na bola Lázaro, manda pra fora do gramado, acertou o árbitro, tá pedindo desculpas Guilherme. Quase, não sei se ele acertou alguém ali, mas pediu desculpas, né, mas arbitragem não e vem o América. Olha o América, bola aberta na direita, Patrick levantou, corta de cabeça, Rodinei sobrou, Lucas Cal de fora, bateu! Pra fora, a bola subiu, foi por cima do travessão, foi pela linha de fundo, grande momento do América no jogo, Guilherme Silva. E foi o Alê, José Manuel, na tentativa da bola pra grande área, a zaga do Flamengo fez o corte de cabeça com o Rodinei, a bola sobrou ali na entrada da área com o Alê, ele arriscou uma bomba, um petardo, a bola saiu em tiro de meta, 0-0, caminhando pro final, nada de gols. Futebol é na Jovem Pan. Amanhã nas Lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista ou 10 de 89 sem juros nas Lojas 100. Tenta Lázaro, sobra do Pedro, abriu na direita, Michael no fundo, cruzou, o goleiro espalmou, sobrou na grande área, chega pra fazer o corte, Ale tira aqui atrás de qualquer maneira, lado esquerdo tenta ainda o América, Rodinei dá o bote pra cima da marcação, a bola invertida aqui pro lado direito no ataque do América, Renê vem primeiro, corta, avança para o ataque, tá aqui pela minha esquerda, vai pra entrada da grande área, colocou o Bruno Henrique, tentou girar no comando, Pedro de frente, vai fazer, bateu na zaga, dividiu de novo, corta aqui dentro, Eduardo tira de qualquer maneira, contra-ataque do América, ali dominou na esquerda, espichão na ponta, chega na antecipação, Léo Pereira corta pelo Flamengo, calcanhar da bola, bateu mais à frente, bonito agora o Léo, hein, larga a bola aqui do lado direito, Rodinei, Rodinei do meu campo, fez o passe com o Andrés Pereira, vira tudo na esquerda, subiu o Patrick, meteu a cabeça, cortou, contra-ataque do América, 6 pra terminar, vem da direita, recolheu Ademir, vintou tentou na entrada da grande área, corta aqui atrás Léo Pereira, sobra aqui no meio do gramado Lucas Gal, tocou lateralmente para ali, avançou pela meia esquerda, até para bater, preferiu o toque do comando, vem levando, vem tentando carregar a bola, aqui pela meia esquerda, vem partindo com ela, vem tentando chegar, Isaac abriu no lado esquerdo do campo, domina o lateral, vem caminhando com ela, Alan Rússio, preparou a finta, deu ladrão, recupera o Flamengo com o Michael, puxou contra-ataque, avançou pelo meio, passa pelo primeiro, passou pelo segundo, no grande círculo, botou velocidade, tem Bruno Henrique na ponta esquerda, ele vai pra entrada da grande área, tenta abrir da esquerda, bateu no zagueiro, mas sobrou do Bruno, na área, dominou Bruno Henrique, rolou na direita, estica a perna, afasta, Alan Rússio corta, no meio campo, vem de cabeça escorando Gustavo Henrique, a bola sobra do campo defensivo do América, ganha a jogada, ganha a parada, aqui no meio do gramado, carregando, tentando partir, Isaac no lado esquerdo, larga a bola agora pro Alan Rússio, voltou no Isaac aqui no lado esquerdo do campo, o América vem, quase 40, sinal agora marcando com o nosso Durval, nosso cabelo, 40 do segundo tempo, vem partido para o campo de ataque, outra vez na esquerda ali chegou, vem Andreas Pereira, tentou a retomada, não deu o melhor para o jogador do América, ali largou aqui na entrada da grande área, vem levando agora, carregando bola Ribamar, para cima do Rodinei voltou no goleiro, Gabriel tirou, abre na direita, consegue o passe, lado direito, campo defensivo, Thiago Maia rolou a bola aqui no meio do gramado, Andreas Pereira, lado direito do campo, vem levando o Flamengo, solta a bola no ataque, Pedro girou, agora do lado esquerdo, Bruno Henrique, mais à frente, Lázaro vai encarar a marcação da zaga, vai tentar invadir a grande área, ainda Lázaro, pintou, invadiu, tá na área aqui pela esquerda, ainda marcado, deixa a grande área, vai pertinho da linha de fundo, ainda o Lázaro, vai encarar a marcação, tentou a finta, rolou, pra ninguém, deu pro zagueiro, futebol é na Jovem Pan. Amanhã, nas Lojas 100, Moto E7 XT2095, 32 GB, só 890 à vista, ou 10 de 89 sem juros, nas Lojas 100. Dá joinha, curta a transmissão da Pan no YouTube, tamo junto. Aqui vem para o ataque, o Rodolfo dominou na ponta esquerda, tá na grande área, tenta o espaço, abriu na esquerda, lá vem Alan, cruzou bola pra boca do gol, subiu, Léo Pereira meteu a cabeça, desmancha tudo, corta, sobra a bola aqui na esquerda, Lázaro lançou aqui pra minha esquerda, Pedro, tem Bruno Henrique pelo comando, Pedro levou, tem Michael na direita, Pedro carregou, largou o bolão, Michael invadiu, vai fazer, cortou, driblou de novo, tentou na grande área, caiu, se levantou, corta a zaga do América, botou pra fora, perde a oportunidade, Michael, demorou demais pra bater, Teba. Ah, demorou muito, né, Zé Manuel, teve a chance de finalizar, tentou ficar enfeitando a jogada, foi pra lá, foi pra cá, se enrolou com a bola, caiu de bumbum no chão, lance um pouco bizarro, e perdeu a chance de Michael, é bom jogador, mas se enrola muito com a bola em várias ocasiões. Vai entrar o Kennedy, com a 33 no Flamengo, vou observar quem vai embora, mas com a 33, Kennedy em campo já. E tem escanteio para o Flamengo bater na Arena Independência. Andreas Pereira vai levantar a bola na grande área. Já tem a autorização do árbitro. Partiu pé direito, levantou nas mãos do goleiro. Subiu. Matheus Cavicchioli vai no alto. Segura com firmeza. E vem contra o golpe do América. Ele sai jogando rapidamente aqui no meio campo. Espichão grandão aqui na ponta direita. Chega então na recuperação Thiago Maia. Volta a bola aqui na grande área. Vem Gabriel Batista para ficar com ela. Larga na esquerda Léo Pereira. Deixa a bola quicar. Domina. Avança campo defensivo. Vamos para a parte final do jogo. Dá joinha na transmissão da Pan no YouTube. Compartilhe a transmissão de América e Flamengo. Tamo junto. Vem para o campo de ataque. Lázaro dominou na esquerda pelo Flamengo. Vai levando para a entrada da grande área. Tentou atravessar do outro lado do campo procurando Michael. Michael de primeira voltou para o Pedro. Meia direita, entrada da área. Pedro vai cruzar. Botou por baixo. Afasta Ricardo Silva. Corta pelo América. Cai a bola aqui no campo de ataque do Flamengo com Andreas Pereira. Largou Pedro. Dominou. Tentou Bruno Henrique no comando. Estica a perna. Tira Eduardo Bauerman. Corta pelo América. Que vem avançando pelo meio do gramado, vem Isaac dominou, parou, tenta o giro, Thiago Maia da marcação, Isaac do lado, movimenta a bola aqui pela esquerda, deu ladrão, recuperou Rodinei, bola sobrou na direita, Michael pra cima da zaga, dominou, levou, passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, na esquerda chegou Pedro, corta a luz, Michael vai pintar um golaço, ele bateu, golaço! Gol fantástico! fantástico da Arena Independência. Ele foi costurando pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Corta a luz espetacular do Pedro. Michael entrou, ganhou do Patrick. Saída do goleiro, frieza para de canhota colocar na rede. 2 minutos para o fim do tempo regulamentar. Que gol espetacular. A presença de espírito do Pedro foi algo também de sensacional. Lindo gol do Flamengo em Belo Horizonte. É golaço, é golaço, é golaço. Michael, camisa 19, faz a festa rubro-negra no Campeonato Brasileiro. Bonito, Michael coloca a bola na rede. Faltando 2 para terminar. E agora, no placar Jovem Pan do Campeonato Brasileiro, América 0, Flamengo 1, Matheus Cavicchioli. Essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo para rolar. Que lindo gol, Rafael Tebas! Que golaço do Flamengo no finalzinho do jogo, Michael. É aquela coisa, tem horas que ele se enrola com a bola e tal, mas tem horas que ele faz umas jogadas sensacionais. Passou por 3 marcadores, foi rabiscando, passou por 1, passou por 2, passou por 3. E aí o Pedro foi muito bem no lance, né? Como você salientou, com a presença de espírito espetacular. Ele quase que furou a bola, deixou ela passar, enganou a marcação adversária e foi passando o Michael. Ficou na cara do goleiro, perna canhota no cantinho e saiu pro abraço. Limpou todo mundo. Michael coloca na rede, o Flamengo faz 1-0. E olha só o Mengão, hein? O Flamengo tem jogos a menos e está encostando no Palmeiras. O Verdão tem 38 pontos, o Flamengo tem 37, está só a 1 ponto da equipe do Palmeiras e com jogos a menos. E eu tô vendo o Kennedy em campo agora. Saiu o Bruno Henrique, Teba. É isso aí. Kennedy 33, Bruno Henrique vai embora, né? Tem jogo importante na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América contra o Barcelona, que é um time bom também. Então, jogo importante, foi embora o Bruno Henrique. E vem levantamento de bola para o ataque do Flamengo. Pedro vai subir, tirou a zaga, cai do meio campo. Andreas Pereira procura o toque da esquerda, vai Michael. Chega para tirar aqui atrás, afastando ali. Tenta largar o jogo do lado direito. Vai Ademir, chega com ele para fazer o corte. Tentou na dividida o Andreas. A bola bateu por último no jogador do América. Lance manual, atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro. 7. Lá na frente. Quem passou essa informação tão rápido assim, Tebas? Daniel Lian passou aqui por mensagem, né? Enfim, 7 minutos. É o tempo de acréscimo. Vamos a 52 na Arena Independência. Atualizando a classificação, Guilherme Silva. Vamos lá, antes que o Tebas também passe a classificação. Grande, Tebas, brilhante. É a tabela aqui, ó, Zé Manuel. 46 pontos tem o Atlético. Palmeiras tem 38. Como o Tebas falou, o Flamengo está encostando no Palmeiras. 37 a 38. O Flamengo tem 37, o Palmeiras tem 38. Então, assim, o Flamengo com jogos a menos. Tem 2 jogos a menos. É, ou seja, está, digamos, vivo e tem um confronto direto com o Galo ainda no Campeonato Brasileiro. Ou seja, tudo pode acontecer. É, mas o América acredita e vai para o ataque aqui do lado esquerdo do campo. Alan Russo dominou, segurou, tentou mais à frente. Chegou para tentar, rodeio, corta, bola cai ainda na ponta esquerda. O América tenta, Isaac vai. Chega, Kennedy recuperou, deixou o marcador para trás. Vai para cima do segundo, tentou passar, acabou perdendo. Bruno Prado marca o Flamengo no final, Bruno. Flamengo 1, América 0, Bruno Prado. É, o individual pesando, né? E o Flamengo, claro, tem vantagem em relação a quase todos os times do futebol brasileiro nesse lado individual. No jogo coletivo foi um jogo igual, claro, que o Flamengo buscando mais o ataque, que é natural, porque tem mais qualidade, mas o individual decidiu, né? Tanto do Michael quanto do Pedro, né? Os dois, né? O Michael faz uma linda jogada e o Pedro teve uma participação fundamental no lance, né? Mesmo sem tocar na bola, o Pedro participou muito bem da jogada. Gol do Flamengo, mais uma vez a individualidade resolvendo. Vem para o campo de ataque, Ademir lançado na direita, vai tentar invadir a grande área, chega para fazer o corte, René tocou na bola, mandou para a linha de fundo, queria o tiro de meta, o René não se conforma, bandeira da escanteio para o Américo, Coelho está chegando para tentar o empate, Guilherme. Tenta o empate, finalzinho da partida, o René queria ali o tiro de meta, mas a arbitragem assinalou o escanteio. Novamente na cobrança, Ademir. Lá vem cruzamento de bola para a grande área, desvio de cabeça, segundo pau, vai pintar o gol do América, trava a zaga do Flamengo, tá na área, Alan bateu pro gol, na rede, pelo lado de fora. Grande momento para o América, o Flamengo se salva, Guilherme. Flamengo se salva, de novo Alê tentando finalizar, a bola desviou no meio do caminho, outro escanteio, só que agora pelo lado esquerdo do ataque, na bola, Ademir. Ademir, lá vem cobrança do escanteio, lá vem levantamento de bola para a grande. Ih, o juizão tá pedindo para esperar, hein? agora autorizado, já checaram o VAR, cruzamento de bola, é pro segundo pau, subiu Eduardo Balmer de cabeça, Gabriel no alto, vai pra defesa, olha, tava caído dentro do gol, Gabriel Batista foi lá em cima e tranquilizou a galera, Guilherme. Tranquilizou a galera, caiu ali pra fazer a defesa e aproveita pra ganhar um tempo também o goleiro flamenguista. Finalzinho de partida, Flamengo 1, América 0. E olha o América outra vez aqui na direita, invadiu a área, Ribamar cruzou, ela passa pela pequena área, incrível, quase o Rodolfo chegou, caindo do lado esquerdo, Alan Russo, lateralmente para Lucas Cal, voltou para o Alan, ponta esquerda, Lucas, pressão do América no final do jogo, 1-0 Flamengo, olha o levantamento de bola, é pro segundo pau, subiu, toque de cabeça, é gol! Gol! Do América! Ale de cabeça empata! 4 minutos além do tempo, aos 49 do segundo tempo, no levantamento de bola aqui para o segundo pau, Ale subiu bonito e de cabeça meteu no canto direito do goleiro Gabriel Batista para empatar o jogo, para a festa da torcida do América e do Galo também, provavelmente, quem sabe do Palmeiras, empata o América e agora no placar da Pan, América 1, Flamengo também 1, Ale com 4 além do tempo, finalzinho do jogo, tudo igual, América 1, Flamengo também 1, Gabriel Batista, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar, tá empatado o jogo, 1-1 na Arena Independência, Guilherme Silva. Empata o jogo o América, o que seria, digamos assim, o placar mais justo nesse momento. Na jogada pela esquerda, Lucas Cal cruza na grande área, no segundo pau, e o Alê aparece muito bem de cabeça e toca sem chances para o goleiro Gabriel Batista. É o terceiro gol dele na temporada pelo Coelho. Empata o jogo, resultado importante para o América. América Mineiro 1, Flamengo também 1, José Manuel. E olha o Flamengo, agora Kennedy, um toque da bola, abriu agora no lado direito, Rodinei tentou atravessar do outro lado, meteu bola na ponta esquerda, vai chegar no Michael domina, tá aqui pertinho da linha de fundo, tentou passar, passou, derrubado, é falta, aponta o árbitro, 1 minuto pra terminar, tem falta perigosa para o Flamengo da esquerda, Tebas. É isso aí, mais uma vez com o Michael, lance individual, ele foi pra cima da marcação e foi calçado sim, acertou o árbitro Anderson Daronco. E a falta tá marcada, a falta é perigosa. Andreas Pereira ajeita com carinho, dá um beijinho na bola. Vai todo mundo pra área, a falta é perigosa, é praticamente um escanteio, Zé Manuel. É, obrigado aos 33 mil amigos aqui no Jovem Pan Esportes, do Jovem Pan News, curtindo o futebol da Pan América e Flamengo. Milhares por todo o Brasil no AM 620 na rede Jovem Pan. Valeu demais no Panflix também, no Facebook, em todas as plataformas. Vem pra cobrança de falta o Flamengo aqui na ponta esquerda, quase 52. O ato prometeu exatamente até 52. Um para o América, um também para o Flamengo. Andreas Pereira, pé direito, levantou direto pro gol. Pra fora, tava sem ângulo, ele tentou um gol, como se fosse um gol de escanteio ali, porque tava pertinho da linha de fundo, essa falta vai a tiro de meta, Rafael Tebas. Mas aí faltou colocar um pouco mais de curva na bola, né? Quem já jogou bola sabe como funciona, tem que colocar mais curva na bola pra que ela encubra o goleiro. Não foi o que aconteceu, eu acho que vai acabar o jogo, hein, Zé Manuel. Atenção, o árbitro pediu a bola, atenção amigos, apita o árbitro, terminou. É fim de jogo na Arena Independência e o jogo termina empatado. O Flamengo marcou aos 43 do segundo tempo, mas aí o América buscou o empate aos 49 da etapa final. Gols no final do jogo. América 1, Flamengo também 1. E naquela atualização de classificação, precisa tirar 2 pontos para o Flamengo, que agora vai para 35, né? 46 Atlético, 38 Palmeiras, 35 para a equipe do Flamengo. Pois é, rapaz, torcedor por essa não esperava no finalzinho da partida, com o golaço do Michael, mas tomando um empate depois. Vamos seguindo no final da nossa jornada esportiva para falar mais de América e Flamengo. Claro, sobre os jogos da tarde, Juventude Santos, Atlético Paranaense e Grêmio, com transmissão com imagem aqui da Jovem Pan. Toca a bola aí, Rafael Tebas. É isso mesmo, José Manuel de Barros, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, né? Continuamos então com essa jornada esportiva. América Mineiro e Flamengo, né? Empataram em 1-1, né? O Flamengo fez 1-0 com um golaço do Michael. E aí, no finalzinho do jogo, a América foi lá e colocou na rede de cabeça, empate do jogo, então, portanto. portanto, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, né? Vou começar então passando aqui com o nosso Guilherme Silva, de ficar um pouco mais para trás aqui, a situação do campeonato, né, Guilherme? Porque o Flamengo quase que encostou no Palmeiras, mas esse golzinho deixou, colocou uma água no chope do Flamengo. É, e animou os palmeirenses e os atleticanos, né, Rafael Tebas? Nesse momento, o Galo tem 46 pontos, líder isolado. O Palmeiras é o segundo colocado com 38 pontos. E o Flamengo vem logo na terceira colocação com 35. E o Fortaleza fecha o G4 com 33 pontos. Na sequência tem Bragantino e Corinthians. Corinthians com 2 pontos a menos que o Flamengo, hein, Tebas? É uma pontuação realmente que chama atenção porque tá tudo embolado, né? Do Corinthians até o Inter um pouquinho ali também, tá ali embolado, mas vale o destaque, o Flamengo tem jogos a menos, 2 jogos a menos aí a equipe do Mengão. Por enquanto essa é a tabela e o Atlético com uma larga vantagem apesar de tudo, né? E 3 em relação ao Corinthians também o Flamengo. Então quer dizer, é uma vantagem que nesse momento é muito, muito boa para o time do Atlético Mineiro. É uma vantagem boa realmente, né, que o Galo tem à frente. Ontem o Palmeiras acabou tropeçando porque perdeu para o Corinthians, então o Galo tem uma chance grande aí de, enfim, se colocar mais à frente ainda nesse campeonato, né? Eu vou aproveitar então para chamar vocês dois, meus companheiros Zé Manuel e Bruno Prado, né, com a avaliação que vocês têm em relação ao jogo de hoje. O Flamengo não fez um bom jogo não, empatou 1-1. Né? E o Campeonato Brasileiro, é claro que o Galo já jogou nessa rodada 0-0, mas pelo desempenho, né, talvez nós tenhamos nesse ano, depois de tanto tempo, um campeonato resolvido antes do tempo, bem antes do tempo, ou não? Não sei. É possível, sim. Ainda é cedo para ter essa certeza. Ano passado foi até a última rodada, em 19 o Flamengo passeou, mas é bem possível porque o Atlético tem jogado bem, o Atlético tem feito boas partidas. E essa rodada foi muito boa para o Atlético, né? O Atlético ele empatou, ok, perdeu 2 pontos. Mas o Palmeiras perdeu, ou seja, o Atlético aumentou 1 ponto, a sua vantagem em relação ao Palmeiras, e manteve o que tinha em relação ao Flamengo. O Flamengo também empatou e passou mais uma rodada, né? Ou seja, o Flamengo tem 1 jogo a menos para tentar buscar o Atlético. Então a rodada foi boa para o líder do campeonato, né? Manteve a distância para um dos seus adversários e aumentou 1 ponto em relação ao outro e tirou 1 jogo de cada um para tentar reverter, né? O Atlético, como eu falei até no início do segundo tempo, não acho que o campeonato está resolvido, longe disso ainda. Mas o campeonato ele passa a ter já umas 2, 3 rodadas um favorito, né? Acho que era um campeonato embolado entre os três, né? O Flamengo com essa distância por causa dos jogos a menos, mas acho que o campeonato passa a ter um favorito e esse favorito é o Atlético Mineiro. Ele pode daqui a pouco ter uma queda, enfim, mas eu acho que pela primeira vez dá para dizer, existe hoje um favorito e os outros têm que torcer para esse time cair. E esse time é o Atlético Mineiro. Esse time é o Atlético Mineiro. Ô Zé Manuel, eu quero te perguntar o seguinte, você coloca na briga pelo título, né? Quais times? São 3 mesmo, Atlético, Palmeiras e Flamengo. Dá pra colocar o Fortaleza, o Bragantino, ou até aqueles mais otimistas do Corinthians, ou não? São esses 3 mesmo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Não, são esses 3 e com muito boa vontade, colocando o Palmeiras nessa briga. A diferença é de 8 pontos do Palmeiras para o Atlético Mineiro. Né? É muito complicado ver o Atlético Mineiro perdendo tantos pontos assim. Tá na Libertadores, na semifinal da Libertadores contra o próprio Palmeiras. Teremos uma definição na próxima terça-feira, né? Um dos dois ficará fora, né? O Atlético Mineiro, se não passar pelo Palmeiras, vai focar ainda mais no Campeonato Brasileiro, né? Acho que ele é favorito e o Palmeiras ficando fora restará a ele um campeonato de recuperação no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Flamengo, naquela classificação de pontos perdidos, né, a gente estava fazendo com o gol do Flamengo que estava 1-0, a diferença em pontos perdidos cairia para 3 pontos, mas agora está em 5, a diferença de pontos perdidos. Isso se o Flamengo ganhar os 2 jogos contra Atlético Paranaense e Grêmio, que serão, repito, fora de casa, na Arena da Baixada e lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e pelos últimos resultados não dá para encarar facilidade, imaginar facilidade por parte do Flamengo, né? Ele perde também, né? Perdeu para o Internacional em casa por 4-0, perdeu para o Grêmio, né? No jogo lá por 1-0, poderia ser 2, teve o pênalti defendido pelo Diego Alves, e hoje contra o América, apesar de ter poupado praticamente o time inteiro, entrou no início da partida com 2 jogadores que hoje são titulares absolutos, Arão e Bruno Henrique, os outros, dá pra você discutir, vários outros são jogadores de qualidade, de repente o torcedor pode até preferir um a outro ali na equipe titular, mas a rigor, em relação às últimas escalações, o Flamengo entrou com dois titulares, mesmo assim, era um time que tinha capacidade e é de se esperar uma cobrança em cima de uma vitória do Flamengo contra a equipe do América, que está lá embaixo brigando para não cair, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? E o Flamengo acabou perdendo a oportunidade de somar 3 pontos dentro do campeonato, ou seja, está dando mole para o Galo, por exemplo. O Atlético Mineiro, em pontos ganhos, está com uma vantagem muito grande em relação ao Flamengo, e em pontos perdidos tem 5, né? Imaginando o Flamengo com 100% nos jogos que restam, o que não é tão fácil assim de se fazer, né? O Atlético vai se tornando cada vez mais favorito, quer dizer que já ganhou? Não, tem muito campeonato ainda, mas o Flamengo vai ter que parar de ficar perdendo pontos assim, viu, Tebas? Eu concordo com você, peço para o nosso ouvinte internauta deixar a sua mensagem no chat, deixa o seu super chat também aqui no nosso chat de América Mineiro e Flamengo, a jornada esportiva. Tem muita gente mandando a mensagem sobre essa pergunta, dizendo que o Flamengo vai brigar pelo título mesmo com o empate de hoje contra o América Mineiro, mas ficou mais complicado, né? O Bruno já comentou sobre esse assunto, o Zé Manuel também. Fica mais complicado, tem jogos a menos, mas mesmo assim, matematicamente, eu acho que o Atlético está jogando mais bola no Brasileirão, né? Além disso, além da parte matemática, o Galo está jogando mais futebol. A gente vê os jogos do Atlético Mineiro e o Galo tá jogando mais futebol. É bom falar que depois da rodada do meio de semana da Libertadores, né, Bruno? Com o Palmeiras e Atlético jogando na terça e Flamengo e Barcelona na quarta, nós teremos muito tempo sem falar de Libertadores. Aí depois só fica a final pro dia 27 de novembro, né? Aí tem Copa do Brasil, no com caso Flamengo e Galo envolvidos. Que será no final do mês. Então 20 demorar, 27 de outubro. Vai demorar aí um pouco, assim, praticamente quase um mês, né? Praticamente um mês para se falar de Libertadores. Teremos um tempo aí, né? E tem a história ali dos jogos que serão adiados, não sei como é que vai ficar, de repente com jogos sendo realizados depois do dia 4 de dezembro também. E tem um outro aspecto, né, que é a história. Pelo seguinte, o Flamengo, ao longo da história, ganhou vários campeonatos brasileiros, inclusive é o atual campeão brasileiro, justamente o Flamengo. O Atlético Mineiro não ganha um campeonato brasileiro desde 1971, ou seja, né, a prioridade do Galo nesse ano, certamente, na hora de escolher, vai ser Libertadores, logo depois vai ser o Brasileiro. Na comparação com a Copa do Brasil, eu acho que o Galo vai com força máxima, concentração máxima no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, até porque o Renato Gaúcho gosta das Copas, né? No Grêmio ele era assim, ele gostava de priorizar as Copas e não tanto o Campeonato Brasileiro. Talvez o Flamengo também, por causa disso, não tenha a mesma gana de vitória nessa competição, na comparação com o Atlético. Vocês pensam assim ou vocês discordam disso? Não, acho que faz sentido, porque... Sim, o Atlético tem essa questão de não ganhar o Brasileiro há muito tempo, né? Desde 71, né? Desde o primeiro campeonato brasileiro, depois teve unificação, enfim, mas naquele momento era um marco ali, agora começa um campeonato brasileiro, e o Atlético não ganha desde então. E o Flamengo, essa questão do Renato com as Copas, eu não concordo muito com essa ideia dele, né? Claro que ele não toma decisões sozinho desse tipo, ou não deveria tomar decisões sozinho desse tipo, né? De priorizar uma competição a outra. No Flamengo, não está tão declarado como era no Grêmio, né? De priorizar uma competição. Mas hoje o Flamengo colocou um time praticamente reserva em campo contra o América. Ok, ele vai dizer que alguns jogadores não tinham condição ele tem as informações ali com o departamento médico, com o departamento físico do Flamengo. Mas eu imagino que se fosse um jogo assim, que fosse uma prioridade, alguns a mais estariam aí em campo, né? Se o jogo com o Barcelona fosse hoje, ao invés de quarta-feira, será que o time que entraria em campo seria esse que entrou hoje com a América? Ou teríamos mais titulares em campo? Acho que teríamos, né? Eu não concordo muito com isso. No Grêmio, você poderia até entender, o Grêmio não tem um elenco tão forte, tão grande quanto o do Atlético, então o Grêmio vai nas Copas. Porque se a gente pegar o histórico dos pontos corridos, realmente há um domínio de Rio e São Paulo. E nos últimos anos, mais de Flamengo e São Paulo. São Paulo Estado, né? Não São Paulo Futebol Clube, que não ganha muito tempo. Teve o Fluminense na época que tinha um patrocinador forte, que era a Unimed. Depois da Unimed, o Fluminense não briga mais. O único do Rio que briga é o Flamengo, normalmente com os times paulistas dividindo essas conquistas de brasileiro por pontos corridos. Os gaúchos e os mineiros, eles têm ido mais nas Copas, como o Atlético Paranaense também. Só o Cruzeiro que ganhou fora de Rio e São Paulo brasileiro. Então, no Grêmio dava para entender. No Flamengo, o Flamengo tem elenco para brigar pelo brasileiro. Eu imagino o Renato olhando as possibilidades e a classificação. Eu imagino que ele fala, bom, se eu passando pelo Barcelona e já tenho 2-0, eu estou muito mais próximo de disputar o título da Libertadores. E ganhar a Libertadores seria a opção número um dele. Vamos tentar ganhar de novo a Copa Libertadores da América. A Copa do Brasil. Tem uns confrontos contra o Atlético Paranaense, não que sejam confrontos fáceis, mas ele vê, tem uma grande possibilidade, já estou na semifinal, também de ganhar a Copa do Brasil. Então, acho que é natural que ele, na hora de poupar alguém, ele vai poupar o Campeonato Brasileiro, até porque ele vê o Galo com uma certa vantagem e apostando também num espaço para recuperar depois, né? Campeonato Brasileiro é muito de altos e baixos, né? E talvez ele esperasse que o Atlético Mineiro, brigando também em três competições, num determinado momento, vai ter problema de cansaço do time, vai ter que mesclar também, apostando ali de que o Atlético pudesse perder pontos. Agora, eu acho que não estava na cabeça do Renato de forma alguma perder para o Grêmio em casa, como perdeu, e perder pontos hoje no jogo contra o América. Eu acho que nas contas dele, ele trabalhava mesmo povoando jogadores, fazendo o resultado e deixando um pouco mais na frente ali para brigar com o Atlético no Campeonato Brasileiro. Neste momento, a coisa pode mudar. Neste momento, eu acho que o Flamengo se vê deixando o brasileiro escapar um pouquinho e mais, assim, com realidade mesmo ali, Libertadores e Copa do Brasil. E ainda por cima, nessas condições, né? O Flamengo, ele foi lá, fez 1-0 já no final do jogo, tomou o gol nessas condições no finalzinho do jogo, o gol de empate do América Mineiro. Agora é o seguinte, né? Sobre o Renato Gaúcho, que o Zé Manuel até citou aí, que vai certamente colocar as forças prioritárias na Libertadores da América, até porque ele já chegou numa grande final de Libertadores da América com o Fluminense, perdeu para a LDU lá em 2008, talvez, 8 ou 9, perdeu, ou 2008, né, perdeu a final para a LDU. Como é que vocês avaliam, e ganhou pelo Grêmio, é verdade, como é que vocês avaliam a situação do Renato Portaluppi, né, o trabalho do Renato Gaúcho na equipe no Flamengo nesse instante, né, qual que é o nível do trabalho do Renato Gaúcho comandando o Flamengo? Daqui a pouco eu vou passar para o Guilherme. Eu acho que ele pode tirar mais desse time. Eu acho que ele pode, né? Não que esteja ruim. Claro, o Flamengo está brigando em três competições, né? Mas eu acho que... Hoje é fácil falar um achismo, né? Eu acho que... não acho que a chegada dele fez com que o Flamengo brigasse. Acho que com qualquer outro treinador, inclusive com o Rogério que estava antes, o Flamengo brigaria pelos três. Se vai ganhar, não dá para saber. Mas o que mudou no time? Hoje o Flamengo é um time mais... direto, mais vertical, não é um time que controla muito o jogo, é um time que ataca, contra-ataca, fica um jogo aberto, né, como falam, de troca de golpes mesmo, e normalmente o Flamengo tem um golpe mais forte porque tem jogadores melhores, né, então o adversário tem chance, o Flamengo tem chance, como o Flamengo tem jogadores melhores, normalmente o Flamengo faz mais gols com o adversário e ganha. Né, aconteceu contra o Barcelona de Guayaquil, muito claramente, né, o Barcelona teve algumas chances de ganhar, de fazer o gol, não fez, o Flamengo chegou e fez dois. Então ele aposta muito nisso, né, no talento individual dos seus atletas, que normalmente é melhor, né, os jogadores do Flamengo são melhores que a maioria dos times da América do Sul. Então o Renato aposta muito nisso, né? Nesse jogo, como alguns falam hoje, de trocação, né? De eu ataco, dou espaço para contra-atacar, espero espaço. Não é aquele time que fica com a bola, ó, meu time é melhor, eu vou ficar com a bola e vou abrir espaço na defesa do adversário. O Flamengo até faz às vezes, mas ele tem dificuldade. Ele fica à vontade, quando ele tá em vantagem, aí tem o contra-ataque. Muitas das goleadas que o Flamengo fez contra o São Paulo, contra o Grêmio na Copa do Brasil e contra o Santos... O jogo, até o Flamengo ter a vantagem, não era um jogo bom pro Flamengo. Era um jogo que o Flamengo tava com dificuldade. E quando passou a ter a vantagem, passou a ter o contra-ataque, aí é mortal. Então é um time que vai muito no ataque, contra-ataque e aposta. Como o meu time tem jogadores melhores, eu vou fazer mais gol que o meu adversário. Ele vai criar e não vai fazer. Eu vou criar e vou. Eu acho que o Flamengo poderia ter um controle maior das partidas. Você vai nessa linha também, Zé Manuel, e depois passo pro Guilherme Silva a respeito do trabalho do Renato Gaúcho. Então, ele teve uma chegada impactante, né? Eu acho que o Flamengo estava com dificuldades e muito desse problema do Rogério Ceni, por exemplo, era primeiro que o torcedor já não engolia, né? Até do jeito que ganhou o Campeonato Brasileiro e para o torcedor tinha reticências na conquista de um título no Campeonato Brasileiro. Depois aí você tem que levar em conta as ausências no elenco do Flamengo. Ele pegou uma fase em que vários titulares estavam fora, na equipe do Flamengo, e o time vinha sofrendo com isso. Renato chegou, e aí com volta de titular e tudo mais, mas chegou em, muito impactante, com uma série de goleadas, né? O time goleou em 8 de 15 partidas, mais ou menos isso, ou seja, aí a gente pode colocar assim na conta dele, pelo menos em termos de ambiente no elenco. Parece que ele chegou agradando o grupo, ganhando o grupo, conquistando ali a confiança dos jogadores do Flamengo, e isso é inegável. Agora, acabou essa fase, já parou, eu não sei, na parte tática do Flamengo, eu acho que ainda precisa caminhar o Renato, ele ainda não mostrou que é aquele treinador, porque o flamenguista, ele vai comparar qualquer um, e pode passar não sei quantos anos, ao Jorge Jesus, né? E assim, o Flamengo tá ganhando jogos muito mais na parte individual. Hoje, por exemplo, ele quase conquista uma vitória numa jogada individual do Michael, porque taticamente estava cada um fazendo o seu ali direitinho, o América fazendo, o Flamengo fazendo. O Flamengo no primeiro tempo, por exemplo, teve mais posse de bola, mas o América teve mais finalização, né, jogando do jeito dele, jogando ali no contra-ataque. Então não vejo um Flamengo aí em que o Renato tenha causado um impacto muito tático na equipe, é mais nesse lado individual mesmo. E aí o Jorge Jesus é sempre lembrado, né? E muito torcedor até fala, ó, se fosse o Jorge não estaria poupando. Cara, eu lamento muito que ele tenha ido embora, que a gente viu o Jorge Jesus brilhando em 6 meses ali, né? Pegando num curto espaço de tempo e não precisou poupar muito, né? Era um curto espaço de tempo. Agora, ano inteiro, pandemia, calendário apertado, estrangulado, eu tenho muita curiosidade para saber o que ele ia fazer, né? No Benfica ele muda muito time, ele poupou muito time. Ele fatalmente faria no Flamengo também, mas ficou essa imagem de com ele não tem negócio de colocar reserva para jogar. Eu acho que ele não faria, não seria assim no Flamengo, seria ele ia mudar. Impossível, né? Talvez fosse impossível. Eu lamento muito ele ter ido embora, na minha opinião, antes da hora. Queria ver o Jorge mais 1, 2 anos, ano passado, esse ano, na equipe do Flamengo, pra gente ver realmente, dentro dessas circunstâncias, como seria o trabalho dele, que foi, não tô desfazendo, não tô diminuindo em nada, foi fantástico, espetacular. Teve um impacto enorme pro futebol brasileiro, né? Mas às vezes na comparação que a gente faz dele com os treinadores atuais aí no Flamengo, às vezes a gente tende a cometer algumas injustiças, né? Que a gente não leva em conta que o momento é outro. É só uma coisa do Jorge Jesus, essa questão de rodar jogadores. Acho que ele fazia isso de uma maneira muito inteligente. Ele não desfigurava o time, né? Isso acho que vale para quase todos os técnicos que trabalham aqui. Porque aquele time do Flamengo, quando a gente lembra, qual era o Flamengo que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores de 19? É um time que todo mundo tem na ponta da língua. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time que todo mundo vai lembrar, time que entrou para a história. Esses 11 iniciou 8 partidas. 8. Né? Sendo que foram 3 na Libertadores, as 2 semifinais com o Grêmio, do Renato, e a final com o River. E os 2 jogos do Mundial de Clubes, semifinal com o Al Hilal e a final com o Liverpool. Ou seja, do brasileiro, esse 11 iniciou 3 jogos, mas ele não desfigurava o time. Às vezes tirava 1, tirava 2, tem cara que tá suspenso, máximo tem cara 4, que tá machucado, isso. E isso eu acho que é um rodízio inteligente, vai, você tira 1 ou 2, esse 1 ou 2 eles estão descansados, no próximo você tira mais 1 ou 2, descansa. Então você não precisa trocar 7, 8, você pode preservar jogadores, o calendário brasileiro é um calendário muito pesado, sem precisar desfigurar o time. Você troca 2, 3, troca 1. Esse aqui tá um pouquinho mais cansado, tá fora. Ah, no próximo jogo esse volta, mas o outro tá suspenso, tomou o terceiro amarelo. Ele teve período com o Jorge Jesus que tinha jogador convocado pra seleção. Ah, esse aqui machucou, vai ficar um tempinho fora. Então, naturalmente, você acaba preservando, né? Aí quem tá um pouco mais desgastado, você descansa. Então, dificilmente, o Jorge Jesus meteu um time inteiro reserva, ou quase inteiro reserva, né? Isso ele não fazia. Mas ele rodava, né? Não era tão perceptível, mas ele rodava. Tanto que esse time aí só jogou 8 vezes desde o início. Então, tem um detalhe importante, né? Até vou falar com o Guilherme Silva sobre isso, e vocês podem continuar. Ainda sobre o assunto Renato Gaúcho, que daqui a pouco vai conceder entrevista coletiva e você vai acompanhar, obviamente, aqui na Jovem Pan, como sempre, né? O Antônio Rodrigues, nosso ouvinte internauta, manda a mensagem aqui seguinte. Renato Gaúcho é um técnico normal. O Flamengo é bom por causa dos jogadores e suas individualidades, né? O Zé Manuel até citou um pouquinho as individualidades. Na época do Jesus também, tinha gente que falava que o Jorge Jesus fazia tudo aquilo por causa do elenco. O Domi e o Rogério não conseguiram. Exatamente, era isso que eu ia te perguntar. O Rogério Ceni não conseguiu, com essas peças individualmente, jogar o que o Flamengo jogou com o Renato, tá jogando com o Renato, e também com o Jesus. Ao mesmo tempo, tiveram ali outras situações bastante peculiares. Mas enfim, o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Agora, individualmente, né, o nosso ouvinte aqui cornetou o Renato Gaúcho e disse que o bom mesmo do Flamengo são os jogadores. Não, sem dúvidas nenhuma, o elenco do Flamengo é muito bom. E qualquer técnico que assuma o Flamengo já tem ali um bom caminho andado, né? Tem ali um caminho, um projeto, um grupo bem encaminhado, porque é um grupo qualificado muito bom. Mas tem os exemplos, por exemplo, do Rogério Ceni e do Domi, que por diversas razões e motivos diferentes não conseguiram render, não conseguiram aproveitar bem esse elenco. Porque assim, num elenco tão bom como esse, de estrelas, de jogadores, digamos, de nome, né, de craques e tal, não é só a tática ou a questão, né, do técnico ser bom ou não. Precisa ter a questão do ambiente, de você saber gerir pessoas. O Renato tem isso muito bom, muito bem, e muita gente fala até no início, né, quando o Flamengo teve aquelas goleadas em cima da ABC, até mesmo no Campeonato Brasileiro, muita gente falava que a conversa do Renato que estava influenciando. Pode ser que sim, mas não necessariamente só isso, mas isso contribuiu bastante. Sobre o jogo de hoje, o Flamengo não foi bem coletivamente, teve que, por muitos momentos, recorrer ao Bruno Henrique, ao Michel, que entrou na segunda etapa, o Vitinho teve algumas jogadas também, mas acabou errando bastante. Foi um Flamengo que apostou nos individuais mais uma vez. E no gol do América Mineiro também contou com a individualidade, só que contra, porque o René, naquela bola com o Alê, ele poderia ter subido um pouco mais, acabou deixando a desejar. O Flamengo não foi bem e foi basicamente o que o Bruno e o Zé Manuel falaram, né? É um time que nesse momento, no jogo de hoje, dependeu muito de peças individuais, não soube jogar coletivamente. Aí é um problema realmente do Renato Gaúcho, que vai ter que treinar, vai ter que conversar bastante para tentar resolver essa questão, viu, Tebas? Porque realmente o torcedor flamenguista não vai aceitar isso por muito tempo, ainda mais se não ganhar, se não avançar na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Mas Copa do Brasil, né? Porque Libertadores da América dá para dizer que já tá bastante caminhado aí para chegar na final. Não, o flamenguista não vai perdoar caso tenha mais tropeços nessas Copas aí, viu, Tebas? Pois é, a exigência é grande no Flamengo. Fala aí, posso registrar uma provocação aqui da Carla Moura no chat? Opa, sempre. Cadê o Flamengo multicampeão? Cadê o time intergalácticos? Cadê o time com cara de europeu? Cadê o time que tá em outro patamar, como dizia Bruno Henrique? É a provocação aqui. E tá certo, né? O Flamengo, de fato, esteve em outro patamar, tanto é que voou baixo em 2019. Mas o de 19 agora, era outro patamar, né? Patamar. Agora, esse aí eu concordo com a nossa ouvinte, eu né? Esse Flamengo não é... É um grande patamar. Time, disputa todo o título que jogar, né, Bruno? Sim. Acredito que vai disputar todos os títulos em todos os campeonatos que participar, né? Agora, não atinja aquele patamar do time do Jorge Jesus. É isso, acho que assim, o Flamengo, tanto o de 2020 quanto o de 21... É um time forte, um time que pode ganhar títulos em 20 e foi campeão brasileiro, né? O Flamengo foi campeão brasileiro em 2020 com o Rogério Ceni. E esse ano ele pode ser campeão de brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, está em 3 disputas. Brasileiro está ficando um pouco mais difícil. O de 19, sim, que foi algo acima do normal no futebol brasileiro. Nos outros anos, o Flamengo é um time forte que briga. E não só de conquista, né? Brasileiro e Libertadores ganham as duas principais competições. Sim. A Copa do Brasil não, perdeu para o Atlético. Assim, o Atlético foi o campeão, né? Vamos dizer assim, né? Mas, no ano passado foi eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores, do jeito que foi. Na verdade, ganhou o brasileiro. Esse ano tá na briga aí. O Flamengo, a diferença, né? Acho que o Campeonato Brasileiro é o que mede melhor o desempenho, porque é um campeonato de regularidade, né? Nas Copas, um dia ruim pode te eliminar. Às vezes uma chave boa te ajuda, uma chave ruim te atrapalha, enfim. Em 19, o Flamengo fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Em 20, fez 71. Foi campeão nos dois anos, ok, beleza, ganhou os dois. Mas ele fez 19 pontos a menos em 2020. Você pode até falar, ganhou título, não ficou sem título. Acho que talvez o grande debate é a qualidade de jogo, né? Sim. Aquele time arrasador de 2019 e que experimentou um pouquinho com o Renato na chegada dele com as goleadas. E para ver como é anormal para o futebol brasileiro aquilo de 19. Eu falei agora, o Flamengo foi campeão em 19 e 20. Em 20 ele fez 19 pontos a menos, ou seja, ele fez 19 pontos a menos e foi campeão do mesmo jeito. Para ver como é uma coisa anormal aquele Flamengo de 19, não só para o Flamengo, como para o futebol brasileiro. Porque no outro ano, esse mesmo time faz quase 20 pontos a menos e é campeão do mesmo jeito, né? Então, aquilo foi algo muito acima do normal. Os outros times do Flamengo, aliás, até antes de 19, o Flamengo já vinha com times fortes que brigam pelos títulos, né? Ganha, perde, mas o anormal foi aquele segundo semestre de 2019, né? É, eu concordo com vocês, né? O anormal foi aquele 2019, né? O Flamengo estava realmente em outro patamar, mas a gente analisa, né? Por exemplo, né? O Palmeiras ontem, que é um dos favoritos ao título também, né? Um dos que estão cobiçando esse título, ontem perdeu para o Corinthians, né? Agora, essas equipes, elas têm outras competições também, né? O Atlético tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, o Palmeiras tem a Libertadores da América e o Flamengo também tem essas outras duas competições. Ou seja, são times que, além de tudo, têm que estar concentrados fisicamente de uma forma diferente. Em 2019, nós não tivemos a pandemia, né? Tínhamos uma vida normal. 2019, quando veio 2020, tivemos a paralisação do futebol e as férias dos jogadores, né, praticamente não aconteceram. Então talvez o desgaste físico também seja um entrave aí para esses três times, tanto para o Galo, quanto para o Palmeiras e também para o Flamengo. Não sei o que você pensa em relação a isso, Bruno Prado, né? O desgaste físico, eu vejo às vezes os jogos do Flamengo e acho que os jogadores estão um pouco cansados, né? É natural também. É natural, esse desgaste vai acontecer. O Flamengo e o Atlético são os times que estão em três competições. Palmeiras saiu da Copa do Brasil já tem um tempo, mas o Palmeiras teve um início de 21 bem tumultuado, porque as competições invadiram de 2020 e 2021. O Palmeiras em 21, né, já no ano de 2021, jogou semifinal e final de Libertadores, jogou Mundial de Clubes no Catar, enfim. O Palmeiras ele teve uma maratona pesada no início, agora o Flamengo e o Galo que tem. Então esse desgaste físico acontece, é impossível que um time com esse calendário jogue bem todos os jogos. Isso serve para o Flamengo, serve para o Atlético, serve para qualquer um, né? O Atlético essa semana teve dois empates em 0-0, em que um com o Palmeiras e um com o São Paulo. Então o time do Flamengo, ele não vai jogar bem todas, né? Mas desempenho dá para ser melhor, né, do que foi nas últimas partidas. Agora, em cima disso, até acrescentando alguns subsídios aí sobre o tema desgaste, o Flamengo joga quarta-feira agora contra, jogou domingo, jogou quarta-feira pela Libertadores, jogou hoje, 11 horas da manhã, joga quarta-feira fora pela Libertadores. Os três próximos jogos do Brasileirão serão domingo, quarta, domingo, né? É, final de semana, meio de semana e jogos difíceis. Atlético Paranaense em casa na próxima rodada, no domingo. Bragantino fora de casa, no meio de semana. E Fortaleza, de novo, fora de casa, no final de semana seguinte. Adversários bons, né? Adversários duros, brigando ali na parte de cima, né? Do Campeonato Brasileiro. O Atlético na semifinal da Sul-Americana ganhou o primeiro jogo. O Atlético na semifinal da Copa do Brasil e será adversário, inclusive, do Flamengo, né? No Campeonato Brasileiro está um pouco abaixo, em 11º lugar, mas principalmente não é um time bobo. Não é verdade? E depois o Fortaleza é o quarto colocado, o Bragantino é o quinto. Ou seja, além do Flamengo ter que enfrentar adversários bons no Campeonato Brasileiro, os jogos, assim, é domingo e quarta, quarta e domingo. É, isso realmente é complicado, né? Agora é o seguinte, pensando aqui sobre o Rogério Ceni, porque eu citei o Rogério Ceni, mas eu fiz talvez cometi uma injustiça com o Rogério, porque é verdade que o Flamengo não jogou tão bem, mas é fato também que, querendo ou não, ele é o campeão brasileiro atual, o Rogério Ceni. E além disso, o Bruno pode até me ajudar nisso, ele não contou com vários jogadores do Flamengo que se machucaram ao longo daquela participação do Rogério como técnico do clube, né? Ou eu tô equivocado? Acho que ele teve vários problemas em relação a isso. No último mês do Rogério, ele estava sem os jogadores que estavam na Copa América, né? Ele estava sem o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Arrascaeta, né? Que estavam na Copa América. Ou seja, os principais jogadores, né? Quando o Isla também, o Guilherme lembra o Isla também na seleção do Chile. Então, o Rogério, no último mês, ele jogou com um time bem. Quando ele foi demitido, ele estava com um time bem desfalcado, né? Isso é um fato. Assim, o Rogério, ele nunca teve no Flamengo, assim, uma tranquilidade. Sempre foi contestado, mesmo quando foi campeão brasileiro, muita gente falava, e não concordo com isso, foi campeão apesar do Rogério, né? Nunca o Rogério, mesmo quando campeão, ele foi bem aceito, assim, pela torcida, até a imprensa que cobre o Flamengo, né? Então o Rogério Ceni nunca teve, acho que tem muito a ver, claro, você poderia jogar melhor, mas acho que tem muito a ver com o jeito de ser, acho que o torcedor do Flamengo aceita melhor um cara como o Renato Gaúcho, assim, no jeito de ser, no estilo, na maneira de se comportar, na maneira de falar nas entrevistas. Muita gente fala de problemas do grupo do Flamengo com o Rogério. Eu não acho assim. Pode até ser que os jogadores gostem mais da convivência com o Renato. Pode ser. Mas eu não vi nenhum, para mim, pelo menos que ficou claro externamente, eu não vi nada assim, os jogadores derrubaram o Rogério. Não, eu acho que para mim isso não foi uma coisa clara, evidente. Como eu falei, pode até ser que eles gostem mais de trabalhar e de conviver com o Renato, ok. Mas não vi nada assim, os jogadores tiraram o Rogério, os jogadores fizeram o corpo mole. Acho que para falar isso você tem que ter muita certeza, muita convicção, e não vi isso realmente em campo. Tanto que o Flamengo foi buscar um título brasileiro muito improvável com o Rogério no comando, e o Flamengo foi buscar e ganhou o campeonato no final. Então, acho que tem muito a ver, principalmente imprensa, torcida, essa rejeição ao Rogério, muito a ver com o jeito de ser dele, que o torcedor do Flamengo aceita mais um cara como o Renato do que um cara como o Rogério. Guilherme Silva, me ajude aqui pelo seguinte, Gui, eu quero olhar aqui as próximas rodadas para a gente poder comparar, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos colocar também nessa briga aí Fortaleza, Bragantino e Corinthians, porque as mensagens vão chegando, a gente tem que atender ao nosso ouvinte internauta, né? Perfeito. Vamos lá, a próxima rodada, sábado, né? Tem Fortaleza e Atlético Goianiense. Um jogo importante. O Fortaleza tem 33 pontos, não vai chegar no Galo, mas enfim, tá lá em cima. Tem que citar, né, Gui? Tem que citar. Nesse momento, né, por exemplo, né, Tebas, a gente até comentou no início aqui da transmissão, Corinthians só está a 2 pontos do Flamengo, né, Tebas? É isso que você quer enfatizar, é isso? É isso, né? Porque, não, eu não sou eu que quero enfatizar aqui. As mensagens vão chegando, né? E a gente tem que colocar os times que estão com receio. Se você quiser colocar o Corinthians na briga pelo G4... Tudo bem. Aí o Corinthians tem 33 pontos, o Fortaleza também tem 33 pontos. Se você colocar ele numa briga com o Flamengo tem 35. Mas de Corinthians pro Flamengo são 3 jogos de diferença. O Corinthians tem 3 jogos a mais, você precisa levar em conta isso também. Agora, briga pelo título, a diferença é de 13 pontos nesse momento. E ele tem um jogo a mais em relação ao Atlético Mineiro. Além da diferença de 13 pontos do Galo pro Corinthians, um jogo a mais. Entendeu? Aí não dá. Quer colocar, pensando em G4, ok, né? E a chegada desses quatro mosqueteiros, né? Os 3 mosqueteiros mais o D'Artagnan, eu não sei quem seria o D'Artagnan, o Roger Guedes, que é o mais novinho? Tem 24 anos, eu acho. Seria o Roger Guedes, né? Então, Juliano, Renato Augusto, William, e aí o Roger Guedes, o Corinthians tá no outro patamar comparado com ele, né? Do começo do campeonato, um pouco mais atrás, assim. Mas, assim, não pensa em título, não, menos Tebas, viu só, menos, Corinthians, você que tá me azucrinando aqui no chat, você ouviu a mensagem do José Manuel, o Mário José falou, esse Tebas tá de brincadeira, aqui no nosso chat, não fui eu, Mário José, pelo amor de Deus, cara, esse Tebas tá de brincadeira colocar o Corinthians nessa mas lista, não fui tá eu, pelo amor de Deus, não fui eu, aliás, o Corinthians não será, obviamente não eu será campeão. Eu ouvi você falando. Mas é porque eu tive que atender aos pedidos aqui, ó, são várias checa, por favor, pra ver se tem mensagem mesmo, ou foi criação do Tebas. O Renato, aliás, o Renato Ribeiro virou um fanático, hein? Virou fanático para assistir o jogo do Atlético Paranaense hoje às 18 horas e 15 minutos. O Atlético encara o Grêmio. Tem que ser o torcedor fanático de R$24,99 por mês. Você vai acompanhar os jogos, transmissão de TV aqui na Jovem Pan, imagens do jogo do Furacão como mandante. E ainda tem Furacão e Flamengo, hoje tem Furacão e Grêmio, ou seja, são vários jogos bastante interessantes. Fluminense, também, Atlético Mineiro. Enfim, são vários jogos muito interessantes que você vai poder acompanhar com a imagem, portanto vire torcedor fanático por R$24,99. Mas vamos continuar com o nosso exercício aqui, porque os senhores me interromperam aqui de maneira equivocada. Fui eu. Senhor José Manuel de Barros. Na próxima rodada nós teremos no sábado, né, Gui? Me ajuda aí. Estou acompanhando aqui, vamos lá. Tem Fortaleza e Atlético Goianiense. Isso aí, 5 da tarde lá no Castelão. É um jogo interessante. Aí, ó, jogos da galera da parte de cima da tabela. Tem Bragantino e Corinthians, jogo de 6 pontos. Lá no, na Bia Bichedi, sábado, 7 horas. Cobertura da Jovem Pan, completa aqui da Pan. Né? E também tem o Galo, não tem o Galo? Tem. Acho que o Galo joga no sábado. Jogão, também com transmissão da Jovem Pan, Atlético Mineiro Internacional, no Mineirão, no sábado, 9 horas. Esse jogo... É um jogo aí que... Ou seja, né, o Atlético tem a chance aí de de terminar o sábado mais líder do que nunca, porque os outros times jogam no domingo, né? O caso do próprio Palmeiras, enfim. Será uma rodada interessante também por isso, né? O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense. Jogo complicado pro Flamengo. O Atlético Paranaense vai ser, digamos, uma pré, né, da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil e agora tem esse duelo pelo Campeonato Brasileiro. E vai ter muito jogo entre Flamengo e Atlético, porque tem esse de domingo agora, depois os dois da Copa do Brasil e mais um que foi adiado do Campeonato Brasileiro, que foi o do turno, né? Esse que vai agora é do retorno, tem o do turno que foi adiado. Então quer dizer que inclusive vai ter transmissão da Jovem Pan, né? O jogo do turno Atlético e Flamengo. Se não me engano, em novembro? Começo de novembro, né? Começo de novembro. Teve com imagens marcado aqui na Jovem Pan esse jogo, né? Isso vai ser muito interessante. Agora 13 horas e 36 minutos, né? E o São Paulo pega a Chapecoense, além do Palmeiras, que no Allianz recebe o Juventude, né? Eu tô com o Zé Manuel de Barros, quero repetir aqui a minha opinião, porque os senhores distorceram o que eu disse aqui. Jamais coloquei o Fortaleza, o Bragantino ou o Corinthians nessa briga. Agora, eu coloquei esses times porque, em primeiro lugar, fazem parte do G6, que compõe o grupo de clubes que ganham e garantem a vaga à próxima competição continental, a Libertadores da América. E também porque algumas mensagens chegaram aqui colocando justamente o Corinthians nessa briga, o que eu acho uma piada, né? Não vai brigar pelo título. Ó, as mensagens continuam aqui, ó. O Lucas Vieira mandou um abraço para mim, forte abraço para você, Lucas, afetuoso para você. Aí o Alexandre Fernandes manda mensagem aqui. Vocês acham, ele faz uma pergunta, que o Renato Gaúcho, então, é o melhor técnico do Brasil atualmente? Faz a pergunta o nosso ouvinte em relação ao Renato Portaluppi. Você acha, Zé Manuel? Eu acho que ele e o Cuca estão ali pau a pau, eu acho sim. Assim, em termos de futebol brasileiro, eu gosto muito do Tite, que é o treinador da seleção brasileira, mas assim, para comparar é complicado, que treinador de seleção, ele não tem o trabalho do dia a dia, né? Ele não tem o trabalho do dia a dia e geralmente ele é criticado sempre, não importa quem seja. Se você tirar o Tite e colocar o Renato, pode chegar aí no começo ser elogiado, mas vai passar ali um pouquinho e ele vai começar a ser criticado igual o Tite. Se eu botar o Cuca lá na seleção, mesma coisa, vai começar a ser criticado e não vai demorar muito, não. Eu acho que dos treinadores brasileiros, para mim, os dois melhores são Renato Gaúcho e Cuca, pelo trabalho que vem realizando, né? E o Renato, assim, ele teve um momento muito bom no Grêmio, né? Nem tanto na última, o Grêmio ficou tentando fazer uma reformulação no elenco e as coisas se complicaram, né? Mas para mim, Renato e Cuca, eu colocaria em igualdade de condições os dois, pau a pau ali. Eu não vejo Renato um melhor do que o outro, não. Para mim, são os dois melhores. Ó, vou te perguntar, Bruno, mas antes, mensagem aqui do nosso ouvinte, sequem mais antes, quero ver a cara desse tonto do Tebas e do Zé Manuel na final, quando o Corinthians terminar no G4, quer dizer, eu virei um ótimo. Peraí, G4 eu falei, vamos colocar o Corinthians pra brigar pelo G4, mas não pelo título. Então, como é que é o nome do nosso amigo aí? É o Lucas mandou mensagem. Ó, você pode chamar de tonto, que 90% você tá certo, são tontos, a gente é tonto mesmo, mas assim, a gente falou que o Corinthians está na briga pelo G4. Eu virei um outro Corinthians, eu consegui essa façanha. Eu tirei da briga pelo título. O Tebas tentou forçar o Corinthians ali numa briga pelo título. Não, do Campeonato Brasileiro. Briga pelo G4. Então não seja injusto também com a gente aqui. Bom, enfim, vamos continuar. Perdi o fio da meada aqui. O Luiz Ricardo Melo, ele pergunta, o Grêmio passa com imagens aqui ou só com narração? É com imagens. É com imagens do jogo. Pra quem é torcedor fanático. Quem é torcedor fanático vai assistir ao jogo. É transmissão de TV, você vai poder assistir o jogo com imagem aqui na Jovem Pan a partir das 18 horas e 15 minutos. E é bom também. Bem-vindo ao Wagner Pérez. Boa, valeu, Wagner. Boa. E é bom avisar, né, Tebas, Bruno, Zé, que na hora do jogo serão dois links, né? Tem um link que é com a narração que vai aparecer o José Manuel e o Giovanni Chacon, os dois estarão na tela. Esse link, pra quem não é membro. E aí você que é membro tem um outro link, que é o link com imagens. Então muita gente às vezes é membro do canal, é torcedor fanático, paga lá os R$24,99, mas fica assistindo pelo outro link. Então na hora do jogo fique atento aí que serão dois links. Não, façam isso, não pelo amor de Deus. Isso. É isso, né? São dois pacotes, é bom a gente passar também. São dois pacotes, o de R$ 7,99 para quem quer ser membro do canal, conteúdos exclusivos. E para quem quer ser o torcedor fanático, que é o de R$ 24,99, esse pacote dá acesso aos jogos do Atlético Paranaense então, em casa. Para assistir Atlético e Grêmio com imagem, é esse aí, né? R$ 24,99. É isso aí, é isso. Boa. Aí. Exatamente, é isso. Bom, eu até perdi o fio da meada. Eu queria retomar um fio da meada aqui que você colocou. Boa. Sobre as rodadas futuras, né? Você estava dando rodada aqui. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, ou Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, para seguir a ordem da classificação, nas próximas três rodadas que tem a definição aqui por parte da CBF, eu acho que quem tem jogos mais difíceis é o Flamengo, viu? Eu acho que o Palmeiras aqui tem uma rodada ali até legal, não vou dizer que é mais difícil, depois o Galo. E para mim, quem tem a sequência mais difícil no brasileiro é o Flamengo, que é Atlético Paranaense em casa e depois Bragantino e Fortaleza fora de casa. O Atlético Mineiro tem Inter em casa, Chapecoense fora e Ceará em casa. Pelo menos Inter não é jogo fácil, Ceará também não, em qualquer lugar, mas serão jogos em casa. E aí a Chapecoense, lanterna do campeonato, fora de casa. E o Palmeiras, Juventude em casa, América fora e Bragantino em casa. Então, para mim aqui, bom, não sei já ver o Palmeiras e com esse Bragantino em casa, não é tão fácil assim, mas uma coisa assim na minha análise aqui é que o Flamengo é que terá a sequência mais difícil nas próximas três rodadas, viu, Rafael Tebas? Pode ser mesmo. Você concorda com isso, Bruno, em relação à sequência? E as mensagens vão chegando aqui, pessoal me cornetando porque eu coloquei o Corinthians nessa briga, viu? O pessoal tá bravo. E com toda a razão. Né? Tá bravo. Eu tô apoiando, tô com o povo nessa aí. A briga do Corinthians é o G4, aí sim, mas título não. O que tá bom demais, tá ótimo, porque há algum tempo, senhora. Há uns 2-3 meses, era o que? A briga pra não cair, sim, né? Tá metade bom. Tabela e tal. Tá ótimo, se chegar em quarto tá excelente. Na sequência, teoricamente é isso, né? Mas aí tem que ver o desempenho dos times, né? Hoje era um jogo, teoricamente, pro Flamengo ganhar. O América é um time que conseguiu bons resultados essa semana, pelo menos empatar, né? Empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo fora. Mas para quem luta pelo título, você pega um adversário que luta para não cair, mesmo fora de casa, é um jogo para você ganhar, né? E o Flamengo tropeçou, o Flamengo perdeu 2 pontos. Então, por desempenho que dá para ver melhor esse tipo de coisa. E nesse momento, o Atlético é o que está jogando melhor ali dos três, né? O Atlético é o que está no melhor momento e tem uma boa vantagem no campeonato. O Atlético, ele tem toda a condição de ser o campeão brasileiro. Como eu falei, acho que passa a ter um favorito o campeonato, que é o Atlético. Os outros vão precisar de uma queda do Atlético de rendimento para poder brigar pelo campeonato brasileiro. Eu concordo com isso, viu, Bruno? Concordo com a sua análise. Daqui a pouquinho tem o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi. Você não me perguntou sobre o melhor técnico pois do Brasil. Pois é isso aí. A gente acabou parando essa discussão. Vamos continuar com ela, que é boa. Quem é o melhor técnico do Brasil hoje, Bruno? Eu acho que o Tite é o melhor, que é o técnico da seleção merecidamente, e entre os que trabalham em clubes, entre Renato e Cuca, porque isso tem muita coisa, assim, tem muitos fatores, né? O Renato e o Cuca, e por causa da carreira deles, né, por merecimento, hoje eles têm um status maior, e o status também te dá mais tempo de trabalho. Tem técnico que ainda não tem um status, assim, porque é novo, porque não ganhou muitos títulos, que se ele perder 2, 3, ele tá fora. O Renato e o Cuca, eles têm mais tempo de trabalho no clube, né? Não são técnicos que serão demitidos com 2-3 derrotas, né? Os dirigentes acreditam mais, a torcida, a imprensa, porque são caras que recentemente conquistaram títulos importantes. Então hoje eles são os treinadores que têm esse status de chegar, ter mais tempo para trabalhar e que as pessoas imaginam que eles podem melhorar os times, né? Eu acho que tem dois fatores. Como técnico, eu acho técnico de campo, futebol, eu acho o Cuca melhor. Eu acho que o Cuca é um cara que tem mais alternativas, tem mais repertório. O Cuca é um treinador bastante inquieto, ele mexe no time, o time não tá bem, ele vai mexendo, ele busca outras maneiras de jogar. O Renato, ele define mais o seu time e deixa o time jogar, ele potencializa individualidades. Isso é uma coisa que o Renato faz muito bem. O Renato, ele dá muita confiança ao atleta. O Renato, ele consegue melhorar o jogador individualmente. Conjunto, acho que o Cuca consegue mexer melhor no coletivo. O Renato, ele consegue individualmente melhorar o cara, dar confiança, buscar um detalhezinho, ó, eu acho que você não tá bem por causa disso aqui, eu acho que dá pra você ajustar isso aqui. O Renato fez no Grêmio e faz no Flamengo, o Michael é a maior prova disso no Flamengo. E os zagueiros, é verdade que o Zé aqui fala, o Gustavo Henrique, por exemplo, muito criticado, melhorou com o Renato. Acho que o Renato, ele tem isso, de melhorar individualmente o atleta, e o Cuca mexe melhor no time coletivamente. Acho que o Cuca tem mais repertório tático do que o Renato Gaúcho. E na convivência, do dia a dia, que também é um aspecto importante, vendo de fora, né? Eu nunca convivi com nenhum dos dois. Falei isso até no Esporte em Discussão durante essa semana. Me parece ser mais fácil conviver com o Renato do que com o Cuca. O Cuca é bem pilhado, né? Dificilmente o Cuca fica 2 anos num clube. O Renato teve 5 anos no Grêmio, né? Me parece que no dia a dia os jogadores ficam mais tranquilos com o Renato, mas é uma impressão vendo de fora. Parece que o Cuca é um cara assim muito pilhado, muito agitado, e aí ele não consegue ter trabalhos tão longos como o Renato teve no Grêmio, por exemplo. Então, vamos, ó, Bruno, só pra gente entender, então, no seu ranking você colocou aí o Tite como o melhor técnico brasileiro. Sim. Né? E aí, dos técnicos que estão aqui no Brasil, você citou o Renato e o Cuca, sim, né? E aí você coloca quem ali na... É difícil, né? Acho que eles têm qualidades e defeitos. Como técnico do time coletivamente, repertório, acho que o Cuca tem mais repertório que o Renato. Boa, boa. Então a opinião do Bruno Prado, o Zé Manuel não citou o professor Tite. É porque técnico de seleção é um caso à parte. Eu acho que você tem que separar. Tá, eu gosto muito do trabalho do Tite. Se a gente estivesse fazendo essa análise depois do que ele conquistou pelo Corinthians, né? Que a gente há muito tempo não via nenhum time jogando com intensidade aqui no Brasil. Você via os times europeus intensos, com aquela intensidade, foi uma novidade naquela época, né? O Tite trouxe uma novidade, que foi um Corinthians muito intenso para ganhar aquela Copa Libertadores América. Naquela época a gente ia votar fácil o Tite como melhor treinador, e era ele que era pedido na seleção brasileira, né? Agora, qualquer técnico que você colocar na seleção brasileira vai ser cornetado, vai ser criticado, sem dúvida alguma. E para quem acompanha através da Panflix, do canal Jovem Pan Esportes no YouTube, quase 3 milhões de inscritos, os melhores momentos do jogo, né? O Flamengo empatou com o América por 1-1 e você acompanha com a imagem os melhores momentos do jogo desse empate de América e Flamengo. E pra você, Guilherme Silva, né, o melhor técnico do Brasil hoje é quem? Ah, na atualidade, hoje, sem dúvidas, eu vou com o Cuca. Eu acho que o Cuca faz um trabalho muito bom no Atlético, e mais do que isso, a gente vê que o Atlético tem uma ideia de jogo, uma filosofia imposta quando tenta jogar. No último jogo com o Palmeiras, as duas equipes tiveram dificuldades para jogar, mas muito mais pela proposta do Palmeiras, né, com o Abel Ferreira, que aqui nós comentamos bastante durante a semana. Mas assim, no Atlético Mineiro a gente vê uma filosofia que tenta impor o Cuca. Então nesse momento eu ficaria com o técnico Cuca como o melhor. E na sequência, o Flamengo, o Renato Gaúcho, sem dúvidas nenhuma. Então nesse ranking, Cuca e Renato Gaúcho. Olha só, né? O Evandro virou membro do canal, o Elton Silva também virou torcedor fanático. Boa. Muita gente chegando por aqui, virando membro do canal Jovem Pan Esportes. Ó, tem mais gente, né? Tem o Daniel Carlotto, também virou torcedor fanático, e vamos poder acompanhar Atlético Paranaense e Grêmio hoje às 18 horas e 15 minutos, né? Grande jogo que você pode acompanhar aqui na Jovem Pan. E aqui, ó, outras mensagens chegando também a respeito... Denerson não, tá? O Denner. Respondendo aqui. Ah, o Denner mandou mensagem. Você é isso, e eu sou torço para aquele. Eu sou tubarão. Ah, tá. Ele mandou que eu sou São Paulino e que você é corintiano. Enfim, as pessoas têm as suas avaliações. Sou corintiano, palmeirense, São Paulino, Galo, Flamengo, eu sou tudo aí, Santos. Mas no fundo, eu sou Londrina Esporte Clube. Bom, são várias mensagens. Cadê o senhor? Renato Gaúcho, cadê você? Já são 13 horas e 49 minutos. Cadê o professor Renato Gaúcho? Empatou. Tá estranho isso aí, hein, Guilherme? Empatou o jogo 1-1 e aí não aparece. Cadê o Renato Gaúcho? Falar quando ganha, 5 minutos depois do jogo, é fácil. Aí empata com o América Mineiro, que é um time relativamente fraco, e aí o cara não aparece pra dar entrevista, Zé Manuel. Cadê? Cadê o Renato? E a Alana virou também fanática aqui. Valeu, Alana. Abraço pra você. Quer falar, Zé? Não, fala. Vai você, Guilherme. Eu até tava pensando aqui justamente isso que o Tebas trouxe aqui à mesa, porque... Quase uma hora depois, né? O jogo terminou por volta de 12h50, agora já 13h50 e nada do técnico Renato Gaúcho falar. E faz a gente imaginar justamente isso, que ele tá tentando ali, digamos, talvez despistar, conversar, né? Não dar explicações, porque realmente, se a gente for falar de campo, bola, a atuação do time em campo foi muito ruim na partida de hoje. E aí eu tô acompanhando aqui a Fla TV, que vai transmitir a coletiva. Eles estão mostrando o Flamengo bicampeão brasileiro de remo, né? É aquele, digamos, aquelas imagens que passam antes da coletiva começar. E assim, e fica nessa digamos... Vamos falar a verdade. Nessa enrolação. Pelo amor de Deus. E aqui, né? Até no chat da própria Fla TV, o pessoal reclamando bastante também dessa demora. e do jogo de hoje. O pessoal, coletiva, cadê a coletiva, não sei o que e tal. Porque a galera está acompanhando que tá essa enrolação. Então vamos aguardar, por enquanto, nada, né, Tebas? É, por se enquanto... Se brincar, vai rolar essa entrevista no próximo pré-jogo, né? Dependendo, vai ser no pré-jogo, porque o Renato Portaluppi tá de brincadeira, não apareceu até agora, e várias pessoas virando membros aqui do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. O Lucas Vieira, que é corintiano, mandou a pergunta: na final da Copa Libertadores poderá ter torcida? Ele pergunta, e poderemos sim, será sim. Em Montevidéu e terá, né, Bruno? Sim, terá a torcida, final tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, as duas em Montevidéu e com torcida, e é bem provável que sejam duas finais brasileiras, né? Jogo de quinta-feira que a gente transmitiu entre Peñarol e Atlético Paranaense, jogo de ida, o estádio estava liberado para 50%. Da capacidade do estádio, tivemos público em Peñarol e Atlético Paranaense. Final da Sul-Americana será dia 20 de novembro, com público, e o Peñarol está tentando chegar, mas perdeu a primeira para o Atlético em casa, né? Grande possibilidade de uma final brasileira, Atlético Paranaense e Bragantino, e dia 27, uma semana depois, a final da Copa Libertadores da América, que, com grande possibilidade de uma final brasileira também, né? Palmeiras, o Atlético Mineiro, Flamengo ou Barcelona, mas pode pintar aí um Flamengo e Galo, Flamengo e Palmeiras na decisão no dia 27 de novembro. E teremos nessa semana, né, a definição das finais, né, das duas finais de Sul-Americana e Libertadores, né, e se forem confirmadas as duas finais brasileiras, o Brasil já terá garantido que 9 clubes na Libertadores 2022, né? Hoje até o Cuiabá iria. Que aí não necessariamente serão os 9 primeiros, né? Por exemplo, se o Atlético Paranaense, que é o 11º, ganha a Sul-Americana, sim, é ele pega a vaga dele e acabou, né? Ele não abre aí outra vaga. Vai até o Fluminense e o Atlético. Então... Depende, mas é bem possível que até o 9º colocado entre, sim. Isso é uma possibilidade bem real. É quem tá fora aqui, acho que é só o Atlético, né? Que tá fora dos 9 primeiros, mesmo que se pode incluir ser campeão da Sul-Americana. Mesmo se incluir a Copa do Brasil. Que o Fortaleza também tá lá em cima, né? O Flamengo e o Galo. Só o Atlético Paranaense, dos times que estão nas Copas aí, que tem chance de entrar na Libertadores pelas Copas, é que hoje não está entre os primeiros do brasileiro. Estamos esperando o Renato Gaúcho aparecer para dar entrevista coletiva e depois tem o Pan News aqui na Jovem Pan. Mas é o seguinte, né? Enquanto não aparece o Renato Gaúcho, eu queria ainda conversar com vocês sobre outro assunto aqui, né? Nessa jornada esportiva Jovem Pan, agora 13 horas e 53 minutos, que é o seguinte, né? Na minha opinião, não sei o que vocês pensam sobre isso, o Renato Gaúcho hoje é mesmo o melhor técnico do Brasil, pelo retrospecto recente também, ele foi bem no Grêmio, foram vários anos no Grêmio, então acho que tem um crédito como um bom técnico já há bastante tempo, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, né? Mas o Cuca faz um bom trabalho sim, é um bom técnico, assim como o técnico Tite também, na minha opinião, é um ótimo técnico e faz sim um bom trabalho com a seleção brasileira. Sei que isso é polêmico, mas essa é a minha opinião. Enfim, as mensagens vão chegando, o Renato Portaluppi ainda não apareceu para dar entrevista nada, coletiva. Viu, Tebas, nada. Né? E aí vale a pena a gente fazer o seguinte, viu? Dar informação, porque o Bruno Prado falou sobre o público na Libertadores da América, mas aqui em São Paulo, a partir do dia 4 de outubro, também teremos públicos nos jogos aqui no estado de São Paulo. Então, Corinthians em Itaquera, Palmeiras no Allianz Parque, São Paulo no Morumbi, Santos na Vila e assim por diante, terão 30% de público em seus jogos. E a partir do dia 15 de outubro, a depender da situação da pandemia, teremos 50% de público aqui no estado de São Paulo. No dia 1 de novembro, segundo o João Dória, que é o governador do estado, ele diz que teremos 100% da capacidade dos estádios a partir do dia 1º de novembro. Mas é claro que a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer em relação à pandemia, né, Guilherme Silva? Temos que aguardar, mas provavelmente vai ser isso mesmo. A partir do dia 1º de novembro, né? Isso, 100%. 100% do público nos estádios. E claro, falando nisso, mas com todas as regras sanitárias, né? Tem que apresentar o protocolo da vacinação, tem que das duas doses. Vacinado, usar máscara, distanciamento e tudo mais. Com as etapas da vacinação em processo bem avançado, era bem possível que isso acontecesse. São Paulo até demorou, digamos, em relação a outros estados como Rio de Janeiro, Brasília, né, que foi um dos primeiros lugares que retornou o público nos estádios. O Flamengo jogou lá até a Libertadores da América. E agora em São Paulo começa a se movimentar e aí sim com o público já no Brasileirão. Na próxima rodada, O Corinthians, de muita gente aí do chat que torce pro Corinthians, está acompanhando a nossa transmissão. será o primeiro time do Brasileirão a receber público em casa nessa volta, né? É, será Corinthians e Bahia. Isso é excelente, eu sou favorável. Vai ter o conselho técnico dos clubes, né? O combinado, com exceção do Flamengo, que não concordava com isso, né? O combinado era que voltasse quando todos estivessem de acordo. Se todo mundo estiver de acordo, São Paulo tem esse prazo que Renato você falou. Renato está chegando e por isso vou chamar um intervalo comercial para quem está no rádio. É rápido, a gente volta. E continuamos aqui no YouTube. Já já vem o Renato Portaluppi, já está aí se dirigindo à sala de imprensa da equipe do Flamengo para poder conversar. A programação do Remo já acabou. Então já é um sinal positivo. Estou acompanhando aqui para informar a nossa audiência. Deixa eu dizer uma coisa. Na reunião dessa terça-feira, eu acho que vai aumentar o número de clubes defendendo a volta de público no Campeonato Brasileiro. Naquela história, né, que a última vez que os clubes se reuniram era o Flamengo a favor da volta de público e 19 contra. Depois, 17 entraram no STJD, né, para impedir que houvesse público no Campeonato Brasileiro. Tenho a impressão que nessa terça-feira a situação muda, porque vários estados estão liberando já para público nos estados. Acho que São Paulo já causa um grande impacto pelo número de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, né? O Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bragantino, enfim, já muda, já pende muito para o outro lado, né, Rafael? Exatamente, né? Eu não sei a opinião de vocês, mas na minha avaliação, né, a gente já tem aí apresentações de teatro, de shows, com várias regras, né, respeitando várias regras. Eu acho que o futebol pode entrar nisso sim, né, mostrando ali as duas doses, né, o cara tomou duas doses. Acho que é possível fazer sim jogo de futebol com público, desde que com organização. Então, portanto, eu sou favorável. Não sei o que vocês, Zé Manuel, que o Bruno, o Guilherme, o que vocês acham, mas eu sou favorável. Com organização, com distanciamento. No protocolo exige uso de máscaras e também duas doses de vacina, para aquelas vacinas com duas doses, uma para Janssen, e para quem tomou só uma dose tem que apresentar lá PCR. O PCR negativo. Né? Eu acho que dá pra gente discutir, sim, e começar a pensar em ter o público nos estádios de futebol. Você vai nessa também, sim, Bruno? Sim, acho que é um momento de discutir isso. Isso já vem sendo discutido, né? É um momento que a vacinação vai avançando, com todos os cuidados, né? Tem pessoas que estão vacinadas, enfim, com todos os cuidados, mas voltando aos pouquinhos. Estamos, né, de volta para quem acompanha pelo rádio. Bruno Prado está comentando sobre a volta do público nos estádios. Então, voltando aos pouquinhos, parece que temos o Renato Gaúcho. Opa, né? Renato Gaúcho chegou finalmente. Vamos acompanhar aqui com a imagem também Renato Portaluppi. Negro ao Marcos Vinícius do canal do Sentido. Boa tarde, Renato. O Flamengo disputa 3 competições simultaneamente. Você citou por deixar 6 atletas no Rio de Janeiro. Pode dizer que o Flamengo deixou o brasileiro de lado e prioriza a Libertadores? O calor ou a falta de entrosamento atrapalharam? Como explicar mais uma chance de encostar no Atlético? O Flamengo deixa qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando 3 competições, competições dificílimas, onde não tem uma equipe no mundo que vai jogar sempre com os mesmos 11 jogadores. O Flamengo montou um plantel forte, um plantel grande, justamente para que a gente pudesse aguentar todas as competições. Então, esse discurso toda hora que o Flamengo está poupando, eu vou responder essa pergunta pela última vez. O Flamengo não está poupando jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Não sabem quais são os jogadores que podem atuar e quais são os jogadores que estão sentindo algum tipo de problema. Então, sempre que os jogadores estão inteiros, estão 100%, eu coloco para jogar. Ficaram 6 jogadores no Rio de Janeiro. Desses 6, não sei quantos vão poder jogar na quarta-feira. Então a gente não está deixando os jogadores para trás para descansar os jogadores. Até porque nós poderíamos fazer isso justamente pelo plantel que nós temos. Então o Flamengo está em busca das 3 competições. A gente sabe que são competições difíceis. Todo mundo quer ganhar também. Então hoje, sem dúvida alguma, não é desculpa, mas o calor é muito forte. 11 horas da manhã realmente... É difícil se jogar futebol, principalmente numa temperatura como essa. E é lógico, sem dúvida alguma também, a falta de entrosamento de alguns jogadores com os companheiros. Isso dificulta bastante. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer o gol. E infelizmente, a gente, por falha nossa, nós tomamos o gol de empate faltando 2 minutos. Coisa que eu já conversei com o grupo no vestiário. E é uma coisa que não pode acontecer e não pode se repetir. aí usa a malandragem. Partidas que antecedem duelos pela Libertadores. Foi assim contra o Inter, Grêmio e agora contra o América. Acha que é coincidência ou é possível encontrar alguma explicação? Não é coincidência. Coincidência, apesar que eu falo muito com o grupo para não pensarem na próxima partida, no caso a da Libertadores. Mas indiretamente todo mundo quer jogar essa partida, indiretamente todo mundo pensa nessa partida. E às vezes você não tem a entrega total dos jogadores justamente por isso. Mas eu vou levar mais para a parte da coincidência, até porque o Flamengo vem entre grandes atuações e algumas atuações abaixo do esperado. O Flamengo está na briga. Nós temos aí 11 pontos do Atlético. Nós temos dois jogos a menos, temos o confronto direto, temos 57 pontos a serem disputados ainda no campeonato, quer dizer, o Flamengo tem o segundo turno todinho ainda para disputar. Então tem muita coisa pela frente. 11 pontos é uma boa vantagem, mas nós não vamos disputar 20 pontos mais não, nós vamos disputar 57 pontos. Então tem muita coisa para acontecer, e enquanto a gente tiver chance, a gente vai brigar pelo brasileiro também. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, você que foi um grande atacante, por que o time tem tanta dificuldade de chutar a gol? Muitas vezes é a característica do jogador, né? Que não chuta muito a gol, mas nesse sentido aí eu posso falar que é pela retranca dos adversários. No momento que o adversário se fecha bastante, tira os seus espaços, fica difícil você criar os espaços para os chutes. Você vê que toda vez que a gente faz um gol, o adversário tem que abrir, aí a gente cria ainda mais as situações de gols. Mas, infelizmente, na maioria das vezes o adversário está muito fechado, então tira os espaços, fica difícil para você criar esse espaço para o chute. Essa é a explicação que eu posso dar para vocês. Última pergunta da coletiva atende ao Rafael Melo e ao Guilherme da Rádio Bangu. Eles fizeram um questionamento semelhante. Renato, o quão decepcionante é sair com empate, tendo aberto o placar com um golaço de Michael, faltando tão poucos minutos para o final da partida. Você ainda acredita no título brasileiro? Sem dúvida alguma, foi essa cobrança que eu tive com o grupo após a partida. Não pode mais acontecer. É difícil você fazer o gol. A gente conseguiu fazer o gol nos acréscimos, inclusive um belíssimo gol do Michael. E de repente a gente cedeu o empate faltando 2 minutos para terminar a partida. Então são 2 pontos preciosos que nós deixamos de levar para o Rio de Janeiro, estamos levando apenas um. Justamente naquele momento da partida onde a bola não deveria mais estar próxima da nossa área, dentro da nossa área, essa bola deveria estar no campo do adversário, para a gente conseguir uma falta, conseguir um lateral, enfim, prender a bola no campo do adversário que o jogo ia terminar. Eu acredito sim ainda no Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, e isso passo diariamente pro meu grupo. Volto a repetir, nós temos 57 pontos ainda para disputarmos, temos 2 jogos a menos do Atlético, tem muita chance ainda, muita chance. E nós temos todo o segundo turno pela frente, até pelos 2 jogos a menos que nós temos em relação ao nosso adversário. Então eu continuo acreditando sim, e muito no Campeonato Brasileiro. Fim da coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho aqui na Arena Independência. A gente agradece ao treinador. O Flamengo retorna ainda hoje ao Rio de Janeiro e amanhã embarca para o Equador. Bom, vamos continuar onde joga na Libertadores nessa quarta. Renato Gaúcho. Tá, boa, agora sim. O Renato Gaúcho, então, nós ouvimos aqui na Jovem Pan, na entrevista coletiva dele. O Flamengo empatou por 1-1. E vem aí o Pan News com William Travassos. O corintiano William Travassos vem aí. Forte abraço, Bruno. Valeu, um grande abraço, até mais, até daqui a pouco. Para você também, Gui. Valeu, Tebas, abraço. Forte abraço, vem aí então a Pan News. Valeu. Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Nossa, olhem aquilo! Quem é? É um bilionário da Forbes? É um ET? É uma lenda do Instagram?